pagar a sua ficha lá, Ariel. Você está de pé? Já pega mais um refri lá, por favor. Pega lá, caralho. Ficou gordo assim, né? Ah, não foi, mano. Que isso? Que rude. Eu sei. Eu tô levando isso pra uma dele também. Eu tô levando isso pra uma dele. Ah, chega. Tá empoeirada. Sabe usar isso aí ainda? É, vira e lê, né? Acho que eu dou conta. Acho que eu dou conta. Boa. O que você quer, gordinho? O seu coração pedir. Nossa. O que o seu coração pediu? O coração tá assim, sangue, sangue. Sal, sal. Isso aqui é um refrigerante do vazio. Cuidado com o seu obliterado. Também não tem gosto de nada? Uhum. Tem gosto de sal, pelo menos? Tem. Louco, esse aqui tem gosto de sal. É o melhor que tem. Nossa, um dia, Jeff, eu tava lá na escola, né? Uma menina que tá na internet. De limão é melhor. Aí pra logar na internet tem a... Não, gosto de cola. De colocar o e-mail deles. Prefiro ele do que Coca-Cola. Tem e-mail deles, no meio do e-mail tem a palavra educação. Eu não gosto de cola. Sem acento, sem nada. Eu também não sou chegada, prefiro. Eu passei o tempo por causa disso. Eu vi pra ela e falei, agora ponto educação. Aí eu vou tudo com acento. Eu falei, não, é sem acento, é do cacau. Aí ela escreveu do cacau com U. Falei, não, é educação. Só que nem o acento, ela ficou com cedilha. Aí eu falei, não, é educação, educação sem acento. Ela colocou com U de novo. Aí eu olhei pro ninguém do assim, entendeu? Explica pra ela que eu tenho que pôr reunião agora. Valeu, falou. Falei, vou te untar, você vai ficar aqui. E ela com uma unha, cara, desse tamanho aqui, uns 3 centímetros de dedo. Ela não conseguiu nem clicar nele, ficou assim, ó. Escreveu assim, mano, meu Deus, bati a unha. Me deu um desespero, cara. Nossa. Imagina. Bagulho de lona, a gente tem que lá ter capulé. É do cacau. Não, eu escrevia, mano. E eu falava, não, não é com U, ela pagava tudo. Eu, meu Deus. Ah, porque ela achou que era com o Du, do Edu. Aí ela escreveu tudo, meu, deu um desespero aquele. Não, com o Edu cacau. É do cacau. Ah, tem uns alunos que é complicado. Foda. Ai, ai. É. Tô ficando velho pra essas coisas. Que é isso aí? Esse é o diagnóstico do nosso sistema educacional brasileiro. Bom. Vamos relembrar o que aconteceu nos últimos meses? Vamos. Prefiro não. Você não especificou em qual realidade? É do jogo, não é do jogo. Foca no joguinho, foca no joguinho. O que você se lembra por último, Ariel? Eu não me lembro de muitas coisas. Nossa, minha memória já não é boa. Não sei, vai falando coisa aí, vamos ver. Qual foi o jogo que eu me lembro? Eu não lembro de qual foi a coisa que eu me lembro. Mas eu sei que você lembra por último. Lembra da parte da roda que a gente pegou? Não. Então... Sabe que a gente não pegou, pelo menos. Então, fudeu. Bom. Eu lembro de alguma vez que... Não, isso aí não. Então, no reino de Heinen, cheio de armadilhas, o Grial fez um monte de clone para disparar as armadilhas. Depois vocês descobriram que é muito mais fácil, muito mais efetivo fazer isso com galinhas. Compra galinhas, solta na masmorra e já era. Bom... no reino de Heinen vocês foram enfrentando todas as armadilhas, todos os duplos copiaram vocês. Vocês até hoje não sabem se vocês são vocês ou se algum de vocês é um duplo. Eu sei que eu sou também. Isso é que um duplo diria. Exato. Vocês até agora não sabem isso, não pararam pra também checar se vocês são vocês em nenhum momento. Nossa, se eles tivessem... Copiar, chegaram até o desafio final, onde vocês enfrentaram o Du e o Plo, dois clérigos de Heinen. Eu acho meio difícil copiar as habilidades. Um deles que enfrentou vocês numa porrada e um que fez um jogo de palavra com vocês. Ele trancou vocês num ambiente mágico que era totalmente controlado por ele, sobre o qual ele tinha total controle. Nada funcionava ali se ele não quisesse, incluindo runas. certo? E ele falou, vamos fazer uma brincadeira de palavras. A gente vai fazer uma lista de palavras aqui e vamos começar a conversar. Quem ficar mudo é desclassificado. Quem falar uma palavra que tem uma sílaba das que já foram riscadas, que não está mais na lista, vai ser eliminado também do jogo. E a eliminação culminava com a perda da alma. Ah, que legal. Era o que acontecia. E aí vocês foram indo, foram derrotando ele pouco a pouco, ele foi trapaceando, até que vocês trapacearam também, quebraram todas as regras, estouraram a barreira, fugiram, e aí quando vocês fizeram isso, né, ele chamou vocês pro centro, que vocês tinham derrotado ele, e aí vocês gritaram a Heraclave e foram embora dali, pro próximo plano, pro próximo masmorra. Não antes da Ciel roubar o poder dele, que tinha prejudicado vocês. Agora a Ciel é detentora do poder do território. E aí vocês saíram na masmorra de Calmir. Masmorra de Calmir, toda cristalina, vocês enxergam através das paredes, numa boa. Por que você não tá tocando mais? É tudo cristalino ali na masmorra. Inclusive o teto e o chão. Além disso, vocês veem o universo vazio ali, tudo escuro. E vocês descobriram que quando alguma coisa cai no chão, ela atravessa o chão e se perde, lembram? Ótimo. Se alguma coisa de vocês cair no chão, ela se perde. Derrubou, né? É. Vai direto pro vazio. Vai direto pro vazio. Bom. Na masmorra de Calmir tinha um mapa com as posições de todos os desafios desenhados na parede. Vocês fizeram uma cópia do mapa e foram indo desafio por desafio. Descobriram que os desafios eles eram simétricos em cada lado da masmorra, assim como a masmorra inteira. Primeiro desafio que vocês enfrentaram, anões que atacaram vocês. Não, primeiro desafio eram anões, eram clérigos de Calmir, que estavam todos mortos no chão ou morrendo. Estavam morrendo, estavam muito feridos e morrendo. Vocês foram até eles, curaram eles, eles agradeceram e falaram: vocês vão ter que passar por desafios. As virtudes e as bênçãos de um paladino são um segredo para vocês vencerem os desafios. Tchau, fui. E foram embora. Deixaram vocês para trás. O segundo desafio, vocês chegaram num salão que estava cheio de anões emoldurados em armaduras que atacaram vocês sem dizer qualquer palavra. Né? Vocês não entenderam o que estava acontecendo, simplesmente trancaram os anões, pularam para o próximo desafio, onde vocês enfrentaram zumbis e utilizaram a habilidade de expulsão para se livrar deles. Depois vocês avançaram e foram para um salão onde tinham esqueletos e utilizaram a habilidade de destruir mortos-vivos, né, para se livrar desses esqueletos. Na verdade era a habilidade de destruição, destruir o mal de paladino tudo, né? Como vocês disseram. Acredito que seja isso. Por fim, após vencer os esqueletos, vocês rumaram até o último dos desafios, que é o que está assinalado aí. Como 6. No número 6, que seria o topo da masmorra. Para lá vocês rumaram, se reuniram ali, e quando vocês chegaram nesse salão aí... Você pulou o demônio. O demônio era agora, foi o quinto, e agora é os esqueletos. O demônio da... Não, o demônio foi o quarto, que a gente pegou o nosso amiguinho. Ah, sim, o demônio, é... Tinha demônios também. É verdade, esqueci do bichinho. Que virava... É verdade. Tinha demônios, é. Que cortou. Que eles se transformaram em obliterantes quando atacados. E aí vocês se livraram dos obliterantes menos um. E aí o grupo se uniu. Quando se livrou, virou... É, companhia. Zoom, né? É, o grupo se uniu pra criar... Cortar a conexão desse obliterante com o nada. Que virou uma bola de pilates. Virou um quê? Uma bola de pilates. Uma bola de pilates. Senta nela, tá vendo? Vai perder o cu. Vai virar a Sasha. Não vai mais ter, não vai mais ter dor na bunda. Bom, esse obliterante, vocês cortaram a conexão dele com o nada. Em seguida, se ele usou as habilidades dela de conversar com criaturas e adestrar animais. E fez uma espécie de um adestramento, encantamento, lavagem cerebral no obliterante. E ele se tornou amiguinho de vocês agora. Ou amiguinho da Ciere. Amiguinho da Ciere, porque a Ciere colocou 3 diretrizes nele. É. 4, né? 4. Nunca atacar um membro do OCP. Alguém aqui assistiu o Robocop. Belo tiro, idiota. Tem uns negócios no chão que parece fralda, deu até medo. É um negocinho da. Dali, ó, que voou com. Faz a presa aí. De forma inventada. Eu vou botar um antissol aqui, senão vai ficar tudo muito cego, né? Esse fecha. Não precisa. Já passou a eclipse. Vocês não querem? Eu já não, já tô tranquilo. Tranquilo, amor, pode deixar. Certeza? Então você acertou. Cara, esse fede muito. Fede não. É só passa aí. Caralho. Nossa, nossa. Será que tá na validade? Vou comer. Isso aqui na validade ou não, vai fazer fede do mesmo jeito. Vai fazer mal do mesmo jeito. Validade é 31 do 2 e... Nossa. 94. 2024. Eu passei uma parte, velho. Você quer um do 2? Meu irmão do 2. Validade eterna? É. 3 de 2. 3 de 2. Eu tô tocado esses dias pra levar pra cortar óleo, minha irmã burra deixou uma maçã. Você quer? Dentro do portal. Nossa, como fede. Pedidão esse. Bom. A gente é morrido uns 2 andares. Depois de derrotar os demônios, consegui um obliterantezinho. Vocês passaram pelo esqueleto. Passando pelo esqueleto, vocês foram até o desafio final. No desafio final, vocês se depararam com esta cena. Ah, é uma súcubo de um... Eu não lembrava isso. É um súcubo de um... Tem uma súcubo... E um cara normal? Um guerreiro. Vestido com uma armadura pesada. Cara de mal. Pesado? Cara de limão, cara de leão. E vocês veem que no símbolo, no peito dele... Ele ostenta um símbolo sagrado de calmeira. No entanto, esse símbolo sagrado ele está cortado, como se fosse talhado por uma espada. Ele teve relação com a Incubo, então quebrou o bagulho. Foda quebrar. Paladino do Calmir, só quebrou o voto. Tá com a espadinha machucada. Você até foda. É, fica muito apertado, né? Olha isso, deixa eu fazer isso pro demônio. Que a armadura é um número menor. Pelo demônio, né? Tá. Foi pra caber. Tá trincadão? Ok. É, o cheiro do. O bagulho do sabor do que? Isso aqui está tudo no cheiro, né? Nem no cheiro, nossa. Eu só botar no cheiro, não quero coisa aí não. Não, não é exato. Só sabor tá no cheiro. Pronto. Isso aí não tem medo de nada, não. Vocês veem esse homem. O rosto dele. O rosto endurecido pelo tempo. Pelas cicatrizes das inúmeras batalhas que você supõe que ele travou na vida dele. Travou porra nenhuma, tá aqui dentro da mocota. Tá, travou, batalha que travou. Ninguém entrou aqui. Tá travando uma batalha constante. Ele tá com. Portando uma espada montante numa das mãos. Em uma das mãos. Uma das mãos. Isso me dá medo. Nem eu, filho! Mas. Só precisa usar as duas mãos pra atacar, pra segurar uma mão só dá. Segura a mão, Tante, com a mão. Segura. Eu tenho força 10. Segura então. Provavelmente vai ser só pra segurar mesmo, quando ele entrar no só ele vir pra cima de nós. O Gato também segurava com uma só, que descia com uma só, filho, dá até medo. Numa das mãos ele corta a mão, Tante. Na outra mão, ele porta uma mulher demônio. Na outra mão, uma sucubus. Uma sucubus. O que ela faz? Ela joga e segura pelo rabo. É o chicote. Aí ela joga o chicote dela pra ter mais alcance. É ranged. É mega ranged. Na montanha chama o demônio, joga o demônio, no finalzinho dá aquela viradinha da espada. Aí ela é uma chicotada da sucos aí no ar. O ambiente ao redor é aquele salão reto de cristal, parede de chão de cristal. E no solo, diferente das outras câmaras que eram limpas, né? Vocês notam que crescem simetricamente moitas de cristal quartzo. Ih, ninguém vai pegar já. No solo. Cristais que vão. Carinha dela lá! Desde a altura de um palmo de altura, 20, 25 centímetros, até cristais que tem quase um metro de altura a partir do solo. Lembro bastante a academia lá, o lugar que a gente foi, tinha cheio de quartzo lá. Correção, tinham cristais. Tinham quartzos e tinham professores. Eu só roubei os cristais e os quartzos. Os professores eu não roubei. Mas eles morreram. O outro vai estar batalhando com a Sucubus, vai ter uma recolhendo mudinha pra plantar no mundo dela. Vai estar lá gastando umas 5 mil mudas pra plantar lá no plano dela. Ah, tanto de mundo que a gente. Que a gente possui, dá pra inventar uma árvore pra quem. Exato. Bom, mas você acha que eu crio o cristal na hora que eu quiser. O orgulho dela de ser uma druida vai deixar lá. Acho que não. Ela de capa? Só contar, tinha 10 ali, agora você contar tem 8. Se ele ficar mais 2 minutos ali, já diminui. Não vai ter mais nenhum. Em 2 minutos eu roubo muita coisa. O orgulho de druida dela tá mais alto. Bom. Esse casal é inusitado. Ah, não vejo nada demais. Tá no centro dessa câmara. Se vocês quiserem botar no mapa aí, é até legal. PF mapa. Vamos lá. Como é que eu vou pegar lá o... Não põe o papel, não vai deixar o papel, cara. Mas aqui, já, aqui é a sala 6 já ou não? Isso, a gente vai fazer uma sala 6. Vocês escolhem que lado que ela sala 6 e... Tá, a gente tá dividido, né? Já tá eu e a Top pra cá. Mas é uma sala 6 só. Sala 6. Ah, então aqui era... Nem bebeu ainda. Nem bebeu já tá assim. Ele encara vocês. Como quem esperasse... A reação de vocês. Tem que esperar, né? Tá vendo nós desde sempre ali, né? Isso. Tá lá, ô, esse povo não vai chegar logo, não, né? É transparente as coisas. É? Porra, o cara tá assim, vamos logo, vai isso, ih, vai. Explodir a quatro. Sala. Eita porra. Ok, esse esqueleto foi rápido. Ok, o outro foi rápido. Ih, o outro grupo vai morrer. Ah, foi rápido. Agora é minha vez, peraí. Tô pra trás, são burros. É aqui que eu tô. Quem esqueceram os anões, né? Vou ter que cortar pra trás. Isso é o porém. O porém vai completar o desafio e tem que cortar pra trás, porque não comprei um ser humano. Então tá, eu peguei o bicho mais bombadinho ali e peguei o suco. Ele pegou um mais bundadinho. E careca. Ok. Isso é legal. Pegou mais bundadinho. Ele tá lá. Cara fechada, espada preparada para atacar. Vocês notam que apesar da aparente pose de desleixo dele, ele tá em guarda, pronto para lutar. Tá? Encarando vocês com um olhar de poucos amigos. E a Sucubus tá se esfregando nele, balançando o rabo, tá? E olhando cada um de vocês, e sorrindo para cada um de vocês. Ela quer dar, hein? O transão do grupo é o Brad. Exatamente, olha lá, Bredão, o Dedão. Meio dragão, meio demônio. O Dedão é o Severinho. E olha pra cada um de vocês. Vamos entrando, vamos indo, chegando na porta da sala. Quando foi que o olhar nos parou, né? Hã? Quando foi que o olhar nos parou? É. Deixa eu ver se ainda tô transformado. Mas nem o que paralisava parou. Chega lá, oi. Eu acho que eu ainda você não fala, vai... Você fala oi? É. Oi, é, geralmente é o que starta, então eu vou falar oi já. Eu acho que eu ainda você não... entrou na sala? Tô na portinha. Na portinha? É, porque okay. Eu não sou trouxa. No outro demônio foi assim, né? Entrou, tomou. Eu que entrei. É, então, olha aí. Entrou, tomou. Não, você não entrou, eu entrei, você foi na porta. É. Ele aponta a espada na sua direção. Vai ficar esperando aí ou vai entrar? Quer saber se eu posso entrar. O que você deseja está aqui. Ele aponta pra baixo. E aí você vê num solo. Ele aponta pra baixo. Você vê no chão aquele desenho traçado daquele círculo mágico do teletransporte. Ele tá riscadinho ali no cristal no solo. Ele tá sobre o círculo. Você vai com nós? Tô entrando, entrando, entrando. Entrando? Primeira coisa. Faz um teste. Salvaguarda de... sabedoria. Qual que é a CD, amor? 60. É o boss, né? É 50 os outros. Diego, ela tem alguma reação olhando pra mim, porque ela tem forma de demônio, não desfiz a forma. Calma. Não. deixa essa mocinha entrar aqui. Ela primeiro. Não, passei. Passou? Claro. Ok. Você sente um leve formigamento no seu corpo. Então, a gente vai só na... Sente um formigamento no peito. Conforme você vai avançando passos adentro, você sente um aroma penetrando nas suas narinas que te lembra o cheiro de podridão. Lembra o cheiro de um pântano podre. Aquele pântano que vocês tiveram em Lenore, né, que tinha 5 mil cadáveres ali, lembra esse cheiro. Você... é um local profano onde você entrou. Você não limpa esse lugar, não? Ergue a espada, aponta na sua direção novamente. Vou limpar com a sua carcaça. Vai feder mais ainda. E aí? Larga da súcubo, segura a espada com as duas mãos e corre na sua direção. Bom. Que é noob. Murin. Oi. Ela olha pra você. Quando a Siri entra e fala oi, né? A súcubo, ela dá uma sorrisinha. Retardada. Olha pra Siri e dá um sorrisinho. Ela olha pra você, Murin, e lambe os beiços. Dá uma lambida assim. E aí você escuta ela falando com você. Somente na sua mente. Ela fala pra você assim: preciso da sua ajuda. Ele me mantém cativa aqui há eras. Você pode derrotá-lo e me libertar, pois só você tem o poder pra isso. Me ajude. Ferrou. Dificuldade de vontade aí, vai. É, provavelmente, né? Dificuldade 86. Vai pra caceta, pra mas tá fazendo um teste, velho. Mas depende, se é homem, tem desvantagem. Vai pra caceta pra fora. Que é attract? Vai pra caceta pra fora. Ela é uma sucubo. Na hora que o cara larga dela e corre na direção da Siri pra atacar a Siri. Ela vira, né, dando um impulsinho assim com as asas pra trás, né, fechando as asas atrás de si, né, e na hora que ela faz esse movimento vigoroso, aqueles trapos que ela tá vestindo, eles balançam assim, vocês têm um vislumbre dos seios dela quando chacoalha assim. Champ, pode jogar um D10. Dificuldade 60. Não, eu só... entrego, velho, só entrego, não passo. Eu não faço, né, cara? Pô, mano, tá de vontade ainda. Eu faço com um D20, que de lá o D10 vai ser. Desvantagem ainda. Só entrega, velho. Entrega pra Deus e vê que... Calmir quer, velho. Se tirar um, vai subtraindo ainda. Só entrega pra Calmir e vê o que ele quer. Ok, primeiro de tudo. Vou fazer a ação preparada que eu tenho contra a primeira pessoa que invadiu o local. Que é a Ciel. Você come um... Só invadiu. Enquanto eu não preciso de auxílio. Mas acho que a gente devia rolar uma iniciativa. Sim, rolaremos iniciativa. Depois que eu fizer esse ataque contra você. Por que que esse caralho tá repetindo a mesma música? Porque nós ainda estamos em perigo. Eu estou fazendo minha, da minha vida decrescente ou crescente. E vê qual que é o máximo que você pôs. Então, mas por causa do obliteiro, então, porque eu tenho duas, marca duas vidas. Então, aqui eu tô, tipo assim, é uma vida atual e a outra vida que eu tô tomando dano. Então agora eu não sei se eu tá decrescente ou crescente. Se eu tô fazendo do zero até o que eu tô. Você tá fazendo decrescente. De que eu fiz restauração molecular no caso? Você tá falando sério? Eu morri, mas eu, como eu, porque eu tava na forma de demônio, eu regenerei. Sim. Né? É que você ficou os... Só que depois eu tomei... Operante, né? Como um paralisolinho. Então, não, porque... Pode falar que sim, só pela restauração, tipo, eu já conseguia me curar, mas eu, como eu tava limitado pelo máximo de vida... Uhum. É, tenho 122 pontos de vida, então. Mais que eu. E total 566 porque eu não fui restaurado. Eu tinha uma restauração, só não tive esse ponto heróico. Você tem ponto heróico? Se eu tivesse, aquela na sessão passada. Eu tenho ponto heróico, acho que pro Arião, tá? Não, foda-se, é nosso. É verdade, amor, tá faltando os pontos heróicos do Arião. Não, pô, é verdade. Tá, não. Só pra dia que não tem mais dois, né? Só pro dia que não ganha mais dois ponto heróico. Vamos pra ele lá. Bosta. Bom, as merda tá feita. Merda tá feita, com certeza. Agora por que esse cara aí não muda a música? Ninguém quer controlar isso por mim? Deixa essa aí mesmo. Tá bom, a gente tá em combate. É do Pokémon. Bom, primeiro de tudo, ele avança na direção da Ciel, espada em punho, e desfere um golpe contra você, Ciel. Uhum, essa velha rica tem para comer, mano. Não, você não fica surpresa, né? Não. Tá. Eu já espero tudo. Isso porque a gente então tava vendo eles, né? É. Tô com uma investida. Ninguém tá surpreso, então vou jogar tá vendo o que tá acontecendo. Eu não tava, velho. Posso fazer uma pergunta, amor? Pode. Tá, o Dark vai me ajudar em alguma coisa? Não sei. Legal, você vê? Depende. O quê? Como? Não sei, a diretriz dele é proteja-se ele. É bom você ter esse pet mesmo, porque o Coelho fugiu. Eu sei. Tava sendo vendido lá no posto. Ok. 19. É crítico se eu te acertar. É só não acertar, você não. Deixa eu só apagar aqui uma parada, porque agora o Griel não é mais meu aliado. 77 te acerta? Ai. Escuta quanto você abre, então. 4? Hã? 5. O Grial dava 4. Não, não, o escudo, o escudo. Shield é 5. 5. Acerta. Olha o Kurama. Tá sendo vendido lá no posto. Mas da hora que um pouco antes o Quinha tomou um pingão. Pô, perfeito. Foi antes ou depois? Foi depois. Depois, né? Ela vende, ela vende, ela vende, com o cavalo foge. Eu vou falar pra você, lembra uma mesa que os caras fizeram isso, o druida virava o cavalo, os caras iam lá, vendiam o cavalo, aí o druida de noite se transformava e ia embora, no outro dia eles faziam a mesma coisa, vendiam o cavalo pra outra pessoa. Os caras faziam dinheiro vendendo o druida, mano. Os caras vão fazer o quê? Um cara da sessão fazendo dinheiro e depois ele joga. Vou formar um pouco, né? Ô, Osho, como é que você ganhou sua vida? Vendendo meu corpo. Nossa, Osho, sério, sério. Nem mal saber o que tá fazendo. É, de novo tipo, transforma em cavalo e devolve ele. Ah, muita coisa. Esse é de dia. Tá. Te acerta então, sim. Me acerta. Legal. Nem se eu usar escudo dá. 71, você acha? Não, é 69, me acerta. Mas passou longe. Pode já. Ah! O terror também é um CA. Descer CA. É um poteiro aí. Começa a catar dentro da dor. Se você quiser rolar no rolador, você fala, amor. Não, não são tantos assim. Tá bom. Foi. Não são tantos assim. São tantos assim. Jogo um set inteiro do 5 anéis. É. Pô, Lissarinha, o soldado 5 anéis tá com você? O quê? Seu soldado 5 anéis? Tá. Você confere se não tem um a mais da Fênix? Vou olhar. Depois você olha pra mim, porque eu acho que eu perdi um meu da Fênix. Vou dar uma olhada lá. Dá lá. Um dado, não um set. Um dado só. Um dado só? É, eita. Por isso que eu falei, às vezes eu posso deixar junto com o do Ariel. É, eu vou abrir meu set lá e dar uma olhada. Porque aqui em casa eu olhei tudo, não achei. Se esqueceu uma morra já era. Não, não, nem uma morra, pelo amor de Deus. Eu jamais deixarei meus dados. Já comprei um dedo aí no cinto. É, de outra pessoa? É. Só que era do vampiro, não pode ser. Ele comprou um dado do Vinão. Da edição especial que vendia no caixãozinho. Nossa, ainda era especial. Se fosse um desses aqui ainda. Não, era do seu. Era o da coleção especial. O cara vendeu, mano! Louco! E nem comprou mais caro, não. Tava numa caixinha do junto com os outros mequetrefe, né? É. Isso é mais caro que o 7, o 7 é normal. Foda. Complicada essa parada, mano. Esqueceu em casa, já era, vou vender. Vende pra mim então. Olha, não é o seu, mas achou igualzinho. Mas você vai ter um igualzinho. 3,50 só. Ela quer, os dois são pra lá. Ele paga 10, paga 20. Também acho, hein? Que isso? Olha lá. Não, só não vai atrapalhar. Não tá atrapalhando. Disse a pessoa que trouxe um boné. Quantas vezes eu vim sem boné? Fala isso pro cara, que não tá atrapalhando. Só você tá vendo a coisa. Não dá pra olhar reto. Só você tá vendo coisa. Só olha, você tá de boné. Baixo, ninguém tá vendo nada. Fica encarando o dia. O campo tá só aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra olhar, mano? É, não falei? Quer jogar búzios, filho da puta? Dá uns danos de separado, tá, mãe? Os danos separados? É, do que é o quê? Porque às vezes eu tenho resistência e aí eu preciso que você me fale separado. Tá bom. Um, dois. Cadê o outro? Aqui. 10 pontos de dano necrótico. Tá. Certo? Uhum. Aí são 13, 20, 28 pontos de dano. Radiante. Smite. Smite. Mais 13, 21. Aquilo lá também. 24, 25, 35, 41, mais 28, 69 pontos de dano cortante mágico. Beleza? Beleza. Ok. Faz uma salvaguarda de constituição. CD? Tá susto? CD. Aí. Sessenta e um. Foi bem mal, né? Por isso, aquele jogador aí? Não tem aquele jogador? Peço pra ele rapidão. Uhum. Tem dois. Cadê? Não sei se ele. Deixa eu tentar em português. Vai que é, se vê. 20 anos, 20 anos de Tibia, rapaz. Mas o que, que você quer procurar? Aí ele foi aqui assim, né? 20 anos de Tibia. Eu vou rerolar, mano. Não, eu vou jogar primeiro um. Rerolar o quê? O meu. Eu acho que vai estar. Ah, só pra guardar, guarda. Ok, não, desculpa. Foi bonito. Acho que eu passei, viu? Passei. Muito bom. Passou? Passei. Tá. Você vai reduzir a metade. Tu não quer já falar o que é? Se depende do dano, você não precisa nem rolar. Não é dano. Ah, não é dano? Não. Se eu vou reduzir a metade? É segundo ou primeiro? O que eu reduzo a metade 18, que não é dano? 28, 32. Então são 16. 16. Você reduz seus pontos de vida máximos em 16. Tem que ser lindo. Ah, acho que é o terceiro. Ele avança na sua direção, Siri. É que vai ter ordem alfabética assim, aí. Assim, né? Muito rápido. Muito rápido. E... Aí eu fazendo cagada. Num piscar de olhos, antes que você consiga reagir, ele já tá em cima de você, segurando a espada com as duas mãos, curvada atrás da cabeça dele. E ele golpeia seu corpo em arco. Tá? Uhum. Quando ele golpeia seu corpo em arco, primeiro que te abre um talho assim no ventre, né, profundo, e você vê seu sangue esguichando. Não tem como subir de mim, certo? Uhum. Segundo. É porque ela fala da desvantagem, que... né? Metade do dano com arma. Então, aí que não tem como subir, né? Não tem. Segundo que você sente. Um formigamento se espalhar pelo seu corpo. Seu corpo ele começa a estremecer. E conforme seu corpo vai estremecendo, você nota no local onde ele cortou você, o seu corpo ele começa a desmanchar como se ele fosse feito de vidro, como se ele fosse feito de pedra, uma cerâmica, alguma coisa, que começasse a esfarelar no ponto onde ele cortou você. Certo? Seu corpo ele começa, as moléculas do seu corpo começam a se desfazer no local onde ele cortou você. Tá? Uhum. O impacto do golpe dele é tamanho, né? Ele bate assim formando um arco, né? Que joga você 1,5 metro para trás e joga você também pro chão. Então você tá prone. Ok. Ok? Uhum. Eu sei uma coisa aqui. Eu não sei como é que eu volto pro total esse. Esse aqui? É. Qual que é o seu total? 420. 420. Eu tenho que fazer a conta? Eu não posso clicar e ele já ir? Tinha como mudar. É. Se clicar no 88 não eu tem como substituir? Aqui. Ah, aqui. Modify. Isso. 420. Não. De zero. Ô caceto. Andu. Opa. Olha. Eu tenho que ir apagando, ó. É, tem que apagar e aqui. Ah, entendi. Tem que apagar todos os outros porque ele cria um histórico, né? Ah, entendi. Então beleza. Beleza. Que é assim, tá? Esse? Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome dele. Bom. Esse aqui, ó. Vamos lá então agora. Podemos ir pra parte da iniciativa. Let's embora. Let's embora. Aí eu. Top 28. 40. É. 31. 43. É. Só o chão tá se fudendo. Não, o que tá fazendo, cara? Não é pra fazer... Iniciativa. Iniciativa, então. Ah, pode ser. Você é barba. Se eu quiser rolar aqui no... É que são 2D20. Você esqueceu os dados hoje? Vou colocar. Ah. 21. É uma caixa cheia ali. Tem 7 da D fechado ali. Dado é o que não falta. É, já tem dado demais. Deu... Já tem dado espalhado tudo quanto é lugar. 42. Tem dado em tudo que é lugar, então? Deu quanto? 42. Quanto tem dado? Deu 21. No dado, porra? Não, não tem como dar 21 no D20, parceiro. Parabéns, hein? Ah, rolei os dois. É vantagem, né? Só não somos dois. Mano, tranquilo. Tá, something's wrong. Você somou, velho, colocou uma vantagem. É, depois 2D20, somou. Então, 16 mais... Tira 5. Tira... Quanto você tinha dado antes? A soma. Eu dado 42, 21 aqui, mas eu tenho. Não, eu tenho 21 de bônus. Tira 5 do que tinha dado antes. Tinha dado 42, né? É. Deu 16 agora o dado. É 37, só tira 5. Olha! O matemático do grupo tá falando. Eu vou discordar. Eu não confio muito em você, não. Confio muito em você, não, porque. O rolador é bom só pra rolar dano, só pra rolar dano, não. É, ele vai fazer o máximo, ele não vai fazer vantagem. Vamos rolar pro meu amiguinho aqui então. Esqueci de se pôr aí. Ô Gui, tem a iniciativa do cara aí. 16. Ah, com certeza o cara não fica encantado. É paladino. Deu 43, não fica quebrado. Hã? Paladino não voto quebrado. Pior ainda, também não fica com medo, não fica com assustado, não fica nada. Não fica com nada esse porra, né? É. Ô, Gabriel, qual que é a sua destreza? Com PV negativo. Eu vi que tinha o restaurante dele da hora que não é sombrio. Valor ou não? É, valor. Tem que catar até com um dos maior daqui. Aham. Essa vinha de baixo. Deixa pra rolar o dano só, vai. 41. 41 perdeu. Cara, o maluco tem mais de 41 de destreza? Tem. E usei uma espada de duas mãos, que é a força. E tem um açúcubus. Puxa, carisma realmente ele não tem. Foi que eu vou ficar quieto pra não falar merda. Foi encantado. E eu acho que a gente atrapalhou alguma coisa que tava fazendo esse pai. Ô, porra. A gente tá sendo aqui inconveniente. Pode ser. Pode voltar daqui um pouco. Será que ele foi? A gente tem que conversar com os anões ali ainda, não? Né? Vamos deixar ele aí, mas esse foi amor à primeira vista lá. Certo. Mas, com certeza, é o meu pra ele, encantou ele, mas foi amor à primeira vista. Beleza, então vocês viram o seguinte então. Ele quase que teletransporta na direção da Ciri, golpeia, joga a Ciri pro chão. Ela dá uma quicada e cai 1,5 metros pra trás. Vocês olham a barriga dela aberta e a pele, a carne dela desmanchando. Ih, já era. É. Nossa, falou, essa dói, hein, galera? É como se tivesse petrificado a Ciri e tivesse desmanchando os caquinhos de pedra ali. Essa impressão assim que dá a distância pra vocês. Não deu 89 de dano obliterante, né? Não. Dano obliterante. Mas tira não... a vida máxima. Ele não tá dando ainda. Ah, não, é porque você tá com 88 de vida máxima. Não, não, eu já curei. Ah, você curou? Eu, louco. Ah, tá, porque tá ouvindo o aplicativo ali. É, mas é porque eu esqueci de mudar. É por isso que eu falei, eu tenho que voltar isso sério, mas é que eu não sabia como, eu esqueci na última sessão. Ok. Bom, sem dar tempo pra vocês reagirem, se quer respirar. Ele ergue a espada dele de novo e continua batendo na Ciri no chão. Segundo ataque? Dessa vez? Não, agora já deu, né, irmão? Uma ação completa. São 3 ataques na Ciri. Ah, será? Se ele tá caindo, então ataca com vantagem, né? Corpo a corpo, já. A corpo a corpo. Corpo a corpo. Se tiver distância, é desvantagem. É, distância, desvantagem. Corpo a corpo. Então, 3 ataques na Cierinha. Ih, que bosta. Foi ruim. Então já re-rolei. 65 te acerta, Ciri? Não. Então eu vou gastar um roteiro aqui e re-rolar. Esse dado me zerou. Rola a vantagem aqui, só, compinho. Ok, melhorou um pouquinho agora. 69 tá. Acerta. São 70, te acerta? Usa shield. Não, vou usar shield. Ah, ok. Ele golpeia a primeira vez, bate no seu escudo. Ele olha pro escudo, ergue a espada e dá outro golpe em você. trinco agora, desculpa. Ok, 16. Nanotecnologia do Stark. 74, te acerta? Não? Não. Dá em cima. Dá em cima. Dá em cima? É. Segundo golpe, ele golpeia você com tudo. Escudo quebrou. Tem parceiro. Terceiro golpe, ele estilhaça seu escudo, golpeia seu peito. Né? O escudo continua lá. Ergue a espada pro outro lado e golpeia de novo você. 18. São 76, tá certo? Tio 74 acerta. Não sei se você tem alguma outra. Não, 76 é número especial. Não é, não, esse não acerta. Esse okay, não. Ok, ok. Vou rebolar. São dois ataques, eu acertei você. Isso. Beleza. Os caras fizeram. Pelo menos não foi crítico, eu imagino que aquele negócio pior aí de diminuir a vida vai dar só quando for crítico. Vamos lá. Mas estilo, necrótico. Não precisa jogar o necrótico. Não precisa jogar o necrótico. Nem o normal. Joga só o radiante. Mas se quer pôr no ar, fica bem. Ainda mais 5 tá. Pra acertar a sua vida. É muito isso. Bom. Como você não tem foco arcano, então. 18, 28, com 8, 36 pontos de dano radiante. Põe tá. na ficha de ataque também, mais 5 pontos. Primeiro ataque, estilo, vamos pro segundo ataque. Na CA também. São. Eu posso pular mesmo. 15. É que você não tá 29 do segundo ataque. E 2 salvaguardas de constituição. Mas se regenera 29, você falou, né? Isso. Beleza. Eu vou jogar o dano pra ele. Vou dar um ataque nesse aí de mil. Vou passar um de cada vez. Tá. Já fora de turno, como é que funciona? Não funciona. Mas é da roupa? Não. Fora de combate é igual o turno. Cada 6 segundos você regenera isso. Por isso que eu tô sempre de vida cheia. Eu esqueci que eu tinha aquela passada. Qual que é? Então. CD, amor? Tem tanto item que às vezes esquece. 32. Mas é pra lento? Não, é aquela roupa de... 61. Passei. A cara passa do tronco. 32. Passei. Lantrinha. Passou nos dois? Passei. Ok, então. Mas se você tiver com a vida máxima diminuída, só vai até 6 mais 11. Pelo menos não é uma vida que eu consigo de vida. 27. Mas vai subindo pro. Reduz 27 seus pontos de vida máximos. A vida máxima não tá mexendo. Não, você mete tipo. Os porcentos tem 250 de vida máxima e 120 de vida atual. Eu sei, vai regenerar até a vida atual, isso aí. Ok. Golpeia você duas vezes ali, estoura a primeira vez, bate no escudo, ele bate de novo, atravessa seu escudo, atravessa sua carne, né? Você rola de lado com impacto, né? Vocês têm a impressão que quando ele bate na sereia, é como se ele estivesse suando um sino. Brum! Dá aquele som reverberante por toda a câmara, tá? A sereia ela rola assim, sai deslizando com o ataque, ele pula, né? Acompanhando o movimento da sereia, golpeia ela de novo, tá? E afunda ela no chão. O chão do cristal, ele chega a trincar com o impacto, a violência do impacto que ele bate na sierra. É trovejante. Já era, hein? Radiante. Não chega a ser dano trovejante. Trovejante é por causa do cristal, né, que tá reverberando. É, não chega a ser dano trovejante. Mas dá essa impressão de que tá causando dano trovejante também. Tá? Na real, não tá. É... Aí já era, hein? Ali, ó. Pô, mas te derrubou no chão, né? Você não passou pro outro lado? Não, tá bom. Acho que não. É, que quando as coisas caem no chão, não passa. Não passa pro outro lado? Continua no chão. Será que eu passei? Vamos ver. Você tá com alguma coisa na mão? Batendo, não. Não? Então não caiu. Se você tá batendo, vai passar, né? Vai passar pro outro lado da vida. Da vida. Que gosto. É. Ela vai roubar o seu espírito. Murin. Oi. Me ajude, me liberte e eu serei toda sua por toda a eternidade, meu amor. Eu não quero. Ah, quer? Eu não sei se vou ter que fazer algum teste, né? Mas salvaguarda de sabedoria CD 58. Nossa. Uma eternidade com um M no só que deu. Salvaguarda de sabedoria. Mas você deve ter vantagem contra demônio, Carpes, não tem? Não. Se você não tiver, você é ninguém mais tem. É, você é um matador de demônios. Não. É um matador de demônios. Agora essa mulher aqui é matando pra mim. Diferente. Daí ele tá doendo demônio. Ô, Murin, você tem faro, né? Você e a Toph tem faro, né? Sim. Que legal. Tá sentindo um cheirão de buceta? Pedro. Tô achando. Mordi. Eu tô só tô vomitando. Nossa. Tô vomitando? É, mas não pela boca. Tô se vomitando. Para, velho. Desculpa, Murin. A CD é 68. Então não passa, mesmo com a vantagem. Toma então. Ah, o Bredão, mano. Ok, só pelo trocadilho a CD vai ser 69. Sabedoria. Ele está emocionado. Quanto você tem de sabedoria, cara? Esse salgadinho tá ruim, vocês querem trocar? Então você não passa mais nem com a gente. Trocar o salgadinho, tá ruim. Quase no final. Ah, quase no final, não foi nem metade. Ô, louco, vou botar aqui, velho. Eu vou jogar só pra rolar um 20. Só pra ver se tem uma cartinha que ajuda. Isso, pega uma cartinha que ajuda. Ih, eu tenho... tem alguma condição que impõe ou não? Como assim, condição que impõe? Tesão. Porque eu jogo com vantagem. Porque eu sou... Ele quer saber se tem desvantagem. Se ela ele é uma desvantagem pra eu poder jogar ou jogo normal. Ela é um jogo... demônio, você joga com vantagem. Não vai te ajudar mais. Não, mas tem, pode. A questão é rolar um 20 e pegar uma carta pra ver se a carta ajuda e aí o não lance, vai ajudar, mas é que ele estava assistindo, né? Como vocês mesmos disseram. Tá bem que é vantagem. 36. Hein? Então não, vou jogar o ponto herói com resistência lendária. Põe ali, Bredão, você que não consegue. 3 turnos você pega ele já. 2? 3, né? 2 é. E eu curo. É, no terceiro, o terceiro pega. O terceiro é teu. Vai gostando. Aí, ó. Tem água na geladeira ali, viu? Olha. Fica à vontade, você tá sentado. Pega lá então. Pode tirar. Abriu 5 aqui. Se você quiser tirar, se você quiser tirar a camiseta, eu nunca tenho problema com isso. Pode você escuta na sua mente, pode acontecer de te agarrar. Mas. Eu acho que ele cigarro dele, hein? Ó, a planta tem que fazer. Desestabilizou, meu filho. É isso, faz o GR aí. Vai. Parado, faz o GR aí. Emoção. Emoção. Bom pelo destino, meu. É polinho solidificado isso aí. Né? Nossa, velho. A cheira é bom dessa polinha. Nossa, é delícia. Não sei se coloca esse cheirinho bom, né? Não sei ninguém. Sei lá, deve ter alguém morto caído aí dentro. Sabe? Não é? Cadê o catar rato morto? É. Aí, filho. Catar esse do rato morto. No mínimo, porque olha. Porra, é aquele repelente pra mosquito. Você escuta na sua mente a seguinte mensagem. Só que sabe o que eu vou falar? Bom, eu tô num ônibus. Na prova do Enem. Na prova do Enem. Na prova do Enem, você passa fácil. Já estabiliza a sala inteira, cara. Você escuta na sua mente, agora eu vou comer teu cu. Chacoalha a cabeça e resiste. E uma wafer. Pra um barulho da wafer. Você consegue responder pra ela ou não? Não, eu não tô mais lá, nossa. Imagina, qual que é o resultado de um seu que nossa, esse cheiro. É esse cheiro infernal. Esse cheiro. Você quer mentalmente ou você quer dar um gritão? Mentalmente. Gritão. Cadê eu? Gritão mentalmente. Cadê a caneta? Caps lock. Ah, tem sim. Caps lock. Pô, para de ler aí, Bedão. Ok. O raparigo aí, não vou falar quem é, e a Sucubo já fizeram a ação deles. Eu não vou gastar ponto heróico pra ficar batendo você de novo. Então, Grial, você. Bom, vamos bater, né? Não tem muito mais pra fazer, não. A Sucubo não foi ainda, né? Já foi. Foi, mas ela tá flertando. Caralho, foi a Sucubus dos demônios da gente? Sim. No primeiro round? Eles agem, eu acho que agem juntos. Ah, atirou 43 na iniciativa. É. Por isso que ele perguntou quanto que era a sua. Não, não, é que eu achei que ia ser só o demôniozinho. Não, eles são os dois juntos. Ah, que legal. Casal. Casal agem junto, né? Bate quem primeiro, gente? Nele ou nela? Nele, eu acho. Nele! Por favor, nele. Tá macetando a Tamiris aí. Não, eu tô assim, deixa eu... Eu vou ficar aqui um pouquinho, galera. Vocês fazem favor de fazer isso aí pra mim? Então, vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dar aquela olhadinha pra trás. Qual a distância máxima que eu consigo ir pra trás sem tirar a linha de visão deles aí? Pouquíssimo. A linha de visão é tranquilo, né? Porque aqui, ó, 20 metros. Vou ser 20 metros, então. E eu vou tacar uma flecha, Jeff, entre a Sierra e o cara. Vou amarrar um cabelinho na flecha, tacar a flecha. Assim que a flecha encostar no chão, eu vou estourar uma massa de ar. Vai empurrar um pra cada lado. Vou te jogar. Pra trás. Pra trás. Eu acho... que 17... quanto que é aqui? Eu acho que 15 toneladas de ar é o suficiente. Não. Está em forma. Hã? Elemental de magia. Tá, pra ela é 2 kg. Então, show. É mental. Vou fazer isso, Jeff. Tacar essa flecha. Uma tonelada, acho que já tá safe. Nem precisa tudo isso. Não, é pro cara. Ah, pro cara. Por jogar. Pro cara. Runa da criação. Pro cara, eu vou falar pra você que um 200 quilos já tá bom. Se você bom. Quiser, você usa não sei, a armadura é pesada, né? Você acha pesada tanto assim a armadura? Tá, ok. Ah, é pelo menos 60 quilos. Sério? Beleza. É a roupa do outro, provavelmente você passa automático na sua guarda de construção, né? É por isso que é restrição de força. Very, né? É a dificuldade e é o valor do teste que você fez, né? Mas o peso do cara deve ser uns 100 kg. No mínimo, mais ainda, pro tamanho dele. E isso é dificuldade pra... Eu tinha colocado uns 200, achei que a armadura pesava tanto. Pô, se ele tá no chão... Tô de boa ali. Imagino que você não vai nem resistir ao que o Grell tá fazendo. Não, tá me jogando pra... Oi! A resposta. Tá caneta? Sim. E eu termino a ação, já fico pegando o corpinho dela antes de cair no chão, sabe? Não. Jogo pra trás e seguro. Já sabe o que eu vou fazer. Como é que é? O corpinho dela, volta pra trás, já volto a pegar. Corpinho. Ah, da Sierra. É, claro, saquinho de bosta, né? Ok. Deixa eu dar um talento na demônio. Vai pro sorte. Okay. Qual que é a dificuldade, então? É o talento que você tá pensando. É o valor que você usou. 37. 37? Ah, mas aí nem precisa empurrar ele pra trás. O melhor era empurrar a Sierra, né? Se ele for, é consequência. É. Vai ser uma salvaguarda de força que eu vou rolar pra ele. Ah, né? Eu acho que ele passa. Vamos ver. Precisa tirar o dado mesmo? Tirei um, passei. Tá, vamos lá. Ó, tirei 18 no dado. Falhou. Falhou. 33, sem somar meu modificador. Sem passou, né? Passei. Não é por muito não, hein? Não foi por muito mesmo. Me surpreendeu isso aí, viu? Eu acho que ele é rápido. Inferior, então. Eu acho que ele é rápido, né? E se a gente gastar um luckzinho aí e tentar jogar um valor baixo pra ver se ele volta pra trás? E manda. Você pode fazer isso com saving? Não sei. Só acho que é só ataque. Só então fica aí o dele. Beleza. Você dispara a flecha cai no meio dos dois, ele explode aquela bolha de ar, né? Empurra-se ele pra trás. Você vê ele só colocando a espada à frente dele, com a espada ele cortando a onda de vento que você gerou ali. O cabelo dele chacoalhando ali, agitando. Ele não tem cabelo, ele é careca. Olha só, aqui. Arrancou o cabelo dele. Agitando os cabelos da sobrancelha. Mas dele. Você vê a capa dele esvoaçando. Ah, e aí é bastante vento, né? É bastante vento, né? Esse vento arranca a roupa da Sucubo. Os varizes estão sangrando aqui na mesa. Agora ela está peladíssima. Agora eu achando. E ela sussurra na sua mente, Murray, novamente. Veja como são cruéis comigo. Me despiram. Me ajude. Salve. Fiz como eu estou ouvindo. Não dá atenção. Help me. Eu sei que você está me ouvindo, pois eu estou na sua mente. A minha mente está com outra pessoa. Estou me concentrando no... Marta. Basicamente Marta, isso. Marta. É o Homer Simpson. Pense em coisas não sexy. Pense em coisas não sexy. Pensando nos meus filhos. Esse episódio é engraçado, cara. Pensando nos meus filhos. Ele vê a Pet raspando a perna, né? Vê o Barney. O Barney. Ok, assim ele recua então. Até a porta, Grião? Não, eu vou recuar o máximo que deu, você lá na parede lá atrás. Quanto pesa um elemental de magia? Perguntou a pessoa errada. Não deve pesar muito não, porque eu passo entre frestas. A questão é, tem peso? É. É, então, bom. É. Então, vai. Você tá a quantos metros? 20 metros? É, tá no, na bordinha mesmo. Beleza, foi até onde tava o Gabriel. Oi, afastou-se ele. Oi, Cê. Você tá meio machucado? Tudo bem? Ah, tô indo ainda, né? Acho que tá um pouquinho. Deixa aquele ali ficar de frente com o bicho. Boa. Celerim, você. Ah, eu não, achei peraí. Que ele ia bater tão forte. Olha só, aquele é japonês, tá saindo sanguinho aqui, ó, tá vendo? Ação lendária. Ação lendária. Tô uma chicotada. Tô uma chicotada no nariz. Meu irmão não, viu? Vou ficar com sangue. Comparação com Black Clover, mano. Primeira ação lendária da Sucubo. Vamos de novo no Morin. Ah, o que é isso? Eu não sou ciumenta. Em seu coração cabem duas, eu tenho certeza. Mate todos eles e fique comigo e possua. Vai, salvaguarda. Falhou. Vai, joga esse também, ciumenta. Podia ter um aplicativo difícil pra ele aqui dentro. Podia. Mas tem. Tem vários. Beyond. É o Beyond? Ele funciona bem? O Beyond funciona é o oficial, 20, né? É, 20 dólares por mês. Não, vamos falar um de graça. Podia ter um de graça. Né? Joga só jogar no, na loja. DND. Morreu de pegar são pessoas. Resistência toda hora, mano. Não sei se tem. Tem vários? Tem? Vixe, tem um monte. Mas é tipo, não se apega. Por quê? Porque é tipo Nintendo, né? Descobrir o processo tem que fechar. Não, acho que essas coisas não. O Beyond é 20 pontos por mês, sério? É uma merda. Bom, e aí, Morin? Valeu? Obviamente, né, Jeff? Obrigado. Mas não tem carisma com ele. Ele é bom. Obrigado. De carisma. Nossa, mano. Ok, não, mas o Celerim que tá do seu lado, então. Ou a Toff, escolhe um dos dois. Mas não é a vez dele. Não é? Ah, é, não, não, não é, é, mas é depois de mim. Dele, verdade. Mas depois de mim. Desculpa, obrigado. Bem lembrado. Depois o Celerim. Então, Celerim, você. Na sua vez, você caçar o Celerim. Tá, a gente tá vendo o cara tá... É mais perto, filho. Tava tô a 20 metros atacando lá, a Siri. Ok. E a Sucubus, como que ela tá? Essa do lado. Essa do lado, pô. Ela tá recuada, certo? Asas pra trás fechadas, né? Ela tá assim, fazendo beicinho. Né? Tentando cobrir os peitos dela, mas os peitos dela passam por cima das mãos dela, tá? E você tem a noção, a impressão que de propósito ela deixa os biquinhos aparecer assim por entre os dedos, né? Tá meio que assim escondendo, mas mostrando ao mesmo tempo. É... tipo isso aí, né? Tipo isso daí, né? Escondendo, mas mostrando ao mesmo tempo. Ela se cobre assim, se cobre assim, aí faz assim, assim, assado, né? E encarando o Murray constantemente. Dá pra notar a intenção alguma coisa? Hã? Dá pra notar a intenção alguma você coisa? Você não notar a intenção dela aí? Intenção? Aí, nossa, ela tá tentando seduzir o Morin. Tá. Ela tá se engraçando pra ele. É. Tá evidente. Uh-huh. Agora o Celerim vai ficar com ciúmes e falar por que que eu não fui. Não, é porque agora eu vou começar a tocar numa música, literalmente. Uma música de baile. Ok. Você quer juntar o casalzinho, é isso? É. Aí os dois nossos dois amiguinhos vão fazer o teste de sabedoria toda rodada. Pra eles perderem força ou destreza. Caralho, que porra é essa? É a magia épica que eu peguei. Qual que é o nome que eu gostei? É, chama Dirge. Ah, Dirge. Ou Baile Fônibre. Tá, teste sabedoria. Isso. Agora e todo começo de rodada deles. Ah, vamos fazer com o Lorca. Nossa, louco, pra sempre isso? Dura um minuto. É, 10 turnos então, tá tranquilo. Não, é 10 minutos, é 10 minutos. É, 10 minutos? Lá era um... Uma ação por nível na terceira edição, mas tipo, nível 30. É, mas vamos, poder pra do... simplificar. Da runa do. Do primórdio que. Eu acho que eu passo fácil. Se moscar, você vai fazer teste também, hein? Ah, só que é com. Fica tirando minha força, beleza. Desvantagem. Desvantagem. É. Eu ia até perguntar se eu entro na dança ou não, mas... Não, é porque eu escondo os alvos todo turno. Acabei de lembrar uma música, né? Se os dois passos, os dois espalhar. Zela dança... De tanto... Bati no DJ! Fechada do teu... Bati no DJ. Só que é o DJzinho. Vou bater pro DJ. Essa música do. Eu vou ir com o DJ e vai apanhar ainda. Essa música estourou. O anjo DJ vai apanhar ainda, jogando meu turno. Os caras gostaram de filmar piroca com essa música, lembra? Não. Nossa, lembra isso daí. O quê? O que tinha muito no meu lá que gravava com essa música. O bagulho dela não foi concentração, né? Tá, aquela que é a pau e lá que você falava pau. O bagulho de encantamento dela não foi concentração. Não faço ideia. Caralho. Vamos fazer essa música explodir de novo, Ariel. Vamos fazer essa música explodir. Deve ser concentração. Convertendo agora os valores aí. Tá, só uma guarda de sabedoria, né? Isso, com desvantagem os dois. Na real, eu jogo com vantagem, então eu vou jogar no. Propalada. 11. Falhou. Sabedoria, passa. Fechou, não passou, não. 56. Quanto? 56. Ih, passou por 1, hein? Passou um bocado. É 55. Agora eu fiquei preocupado, hein? Ficou um resultado alto no dado? Agora eu fiquei preocupado. Seu mestre tem uma dificuldade, hein? Acho que ia ser uns 40 de dificuldade, né, cuzão? Eu achei que tava uns 50 ali. Tá, agora pra Sucubo. A Sucubo falha. Sabedoria, tá. Eu acho que não, cara. A Jandira falha. 8. Eu acho que sim. 44. Tem qual que é a CD mesmo? 55. 55? Vou rolar. Ah, gente, aí. Como é que tá aí? Falhou. Só com 20 você passava. Ok. Porque 8 deu 44, faltava 12. Ok, quero cartinha. Resistência lendária. Nossa, ninguém quer perder. Ninguém quer perder. A força do destreza. É um D6 só. É um D6. Passei. Relaxa, todo turno eles vão fazer teste. É. Quero perder a destreza do cara, não. Você tá maluco? E força? Também não. É os dois que perdem. Não. Dela posso perder os dois, foda-se. Tem pior que o pé, cara. Tem razão. Que pode perder. Que mais, Celerinho? Ah! Mas deixa eu ver quantos pontos de feitiçaria eu ainda tenho. Porra, eu queria ter um. Eu gastei só 4, então vou fazer um cantrip no cara como ação bônus. Ok. Fazer um raio de choque. Vocês estão tudo lá de fora da sala ainda, né? Não, mas eu tenho um dono de demônio. Não, eu tô me aproximando. Porque eu tô fazendo tipo como se fosse uma música ambiente. Tá, vamos interpretar então que você fez os efeitos e entrou. Isso, eu tô entrando e eu tô meio que andando entre eles assim, porque tipo. Beleza. Porque tem efeito. É, tem efeito na sala, a sala tem efeito. Você pode falar pro Jeff, ele tá invocando ele. E aí, ó, um ataque no cara. Eita! Vamos dar um dadinho aí. Eu poderia, se eu soubesse disso, poderia ter feito até outra coisa, mas tudo bem. Será que faz isso? Não tem problema não. Muito bom. Tá, eu acho que é 40. 43 deu o ataque. 43. É, porque eu tô com menos 5 aqui. Na CA dele. Na CA dele. Ixi, errou. Tá, foi isso daí. Essa aqui fica até no começo do próximo turno. Vai fazer diferença? É menos 5, só pra me lembrar. Não, vai começar o seu turno, eu tenho esse aqui. Foi embora. Não, mas se alguém fizer alguma ação. É, todo o intro que eu for fazer, toda a ação. Você quer só não é tá? Não, é toda. Qualquer ação que eu fizer, troca na idade de menos 5. Mas se eu quiser invocar uma experiência com o poder de poder. Mas você entrou numa reação? Ah, mas. É a condição, acho que é uma coisa minha, né? Porque assim, você sofre uma lesão temporária. Divirta-se. Sei, eu acho que não. Realmente, já que eu quero. Só não sei se pode fazer, isso. Ah, pois, e aí eu tô tocando ali. Você tá tocando, né? Música fúnebre, isso pega só neles dois, não pega nos outros? É, o nome da música é fúnebre, mas é uma música alegre. Uma música alegre. É que eu escolho os alvos todo turno. Você escolhe os alvos. Só que eu já sei o que eu vou fazer. Beleza. Roleplay, filho. Roleplay contra herói, filho. Tranquilo. Só vai, esquece o que você tá vendo aí, roleplay. Isso, ó, convida a moça pra bailar aí, ó. É. Foi o Celerinho então. Novinha. Eu não sei se eu vou poder fazer ações lendárias. Eu esqueci de fazer ação lendária do Paladino. Né? É verdade, você fez só da suco com Champs. E só da suco. Oi. Só que depois do Celerinho eu sei, né? Ah, é? Então vou fazer ação lendária dos dois agora. Eu sei, o Champs eu sou o último. Você tirou 20? Bom, Selenin. Ele tirou 36. Primeiro de tudo. Eu sou o tiro 28. Salvaguarda de. Não tem uma destreza. Sabedoria. CD 65. Oi! Perguntou! 1 e 7, né? O cajado ainda tá ruim. Perdão, o cajado ainda tá ruim. Eu olhei e achei que tá boa. 18? 12. 12. Mas eu tenho 27 só de bônus. 20 mais quanto? 20 mais 12. Não, mais 27, 30, quer dizer. Eu tenho 47. 47. 65. Ah, ela passou no seu bagulho do... Passou com assistência lendária. Botei lá, na verdade. Valeu? Valeu. Eu sabia se era concentração, tá. Meu bagulho de encantamento, velho. Você faz os efeitos. Entra na sala, tá? E quando você vai circundar ao redor deles, você sente uma aura opressora ali dentro. Certo? Uma aura que... É uma aura de desespero que ela emana de dentro daquele local. Certo? Ela não te assusta. Porque você não tem medo, você nem sabe o que é isso. Uhum. Certo? Mas mesmo assim ela te incomoda. Tá? No seu caso, como você não tem mais o conceito de medo. Fazia nenhum local. Nenhum lugar bom, parceiro. Você vai ficar restrained. Uma rodada. Restrained. Tá? Mas você nota assim. Quando você entra, aquela aura maléfica, profana, que emana daquele local, você olha, emana do local. Tá, desculpa, eu falei pra você. O local, ele tem uma aura maligna. Você consegue enxergar essa aura. Assim que seus olhos veem. Tá? E essa aura emana do local, e quando você entra, você sente aquilo lá oprimindo você, e você percebe que se você não fosse o Celerim, o deus dragão, né, o cara fodão que você é, você ia ficar atordoado por aquela aura. Tá? Mas pra você é um efeito menor, porque só te incomoda, tá atrapalhando um pouco seus movimentos durante um breve período de tempo. Tá? Se não fosse você, seria atordoado a mim. Beleza. E agora os dois, ações lendárias, né? Ação lendária do Paladino vai atacar o Celerim. É tipo a reação, entendeu? Sua reação pra fazer isso aí. Ou reação conservadora, não gosta de música de baile, né? Reação. Ele olha pra você, Celerim. Né? Ele tá forçando aquele vento do Grial, vê você entrando, ergue a espada com as duas mãos e corre na sua direção. Quando ele corre, ele faz um movimento descendente com a espada, pegando o seu ombro aqui assim, só. Tentando pegar. Melhor gastar a reação do que a ação, é por mim. Você chega no seu turno, você tem que gastar a sua ação. Cadê, cadê o... meu dado? Com o ponto herói. Tô sempre atacando em investida. Usa a reação pra fluir. O que diferença faz? Eu jogo com vantagem. Pra gente, nenhuma. Vocês têm vantagem nos ataques contra ele também. Ah, eu até tipo um ataque descuidado. Tipo ataque descuidado, exato. É exatamente um ataque descuidado. Ah, então eu tenho vantagem. É, então, ele então esse 1 não valeu contra o Gui. Ele tem vantagem. Ele teria vantagem no ataque que ele fez. Então ele não tem a penalidade. Não entendi. O Gui jogou um ataque contra ele, só que ele tirou 1. Eu joguei um dado só. Que... Eu joguei um dado só. Ah, joga o segundo dado. É. Então você não tão, você esquece só as penalidades. É, então tá dando 48. Somar 14, 62. Acerta ele? Não acerta. Beleza. Não acerta, mas foi quase. Ah, porra, velho. Foi quase, mas não acertou. Quatro, o ambiente ali parelhado comigo, essa ali. Mas não pegou cartinha também, tá bom, né? É, já tinha. A cartinha só ia dar um menos 5 no ataque, beleza. Mas. Beleza. Bom. É, joguei o ataque dele? Jogou, deu 18. 18, né? 18. 76, você acerta? É aquele número que não funciona, né? Acerta. A minha é menorzinha, é 52. Acerta? Ok, então vamos lá. Você tem resistências? Tenho físico não mágico, elemental, necrótico e radiante. Necrótico. Primeiro é o necrótico. Não, esse é o radiante. Desculpa. Ó, tá. Antes do ataque. 10, aqui, ó. 24, 34. Por isso que eu apareci. 34 radiante que você reduz a metade, né? Isso, 17. Ok. Agora o necrótico. Também reduz metade. Necrótico deu 4, deu 7 necrótico. Deu mais 3, deu 20. E agora cortante mágico. Ai, deu 23, hein? Cortante mágico. 9, 15, 25. Tá onde ele aparece? Tá. Opa, com 16, 41. 47, 48, 53. Mais 26, quer dizer. Não tem a força ainda. Eu só tive direito de ataque. Tá certo, então 81. Ah, pode crer, verdade. Porra, teve tudo isso de força? Sim. Mais 40, então. 40 com 20, 60. E aí, fazendo essa, beleza, eu não tenho o contrato pra poder invocar. Entendi. Quando acabar as ações lendárias, você vai avisar. Desculpa. É só uma ação lendária, né? Desculpa, mesmo. É, você deu 3 ataques. Não, ok, tá certo. Joga salvaguarda de constituição agora. CD 61. Isso é normal, porque isso não é magia. O clube de nação preparado, não devia ter queimado com aquela. Entendi agora. Mas porque você não sabia que você ia tomar o. Não vou passar mais força, não. Tem mais 7 da lista, gente. Então tem 8. Tá dando 40. Tem quanto? Não, 8 de itens. Deles. Ah, ok. Eu tenho mais 26. Então dá 34, com. Aqui dá 52. Falta 61, falta muito. Então, muito. Falta 9, né? Falta muito. Nossa. Caralho. Vamos ver, marido. Isso aí vai quebrar mais. Não deu. Que não vai dar? Tem as cartinhas. Não, é que, tipo, primeiro eu tenho que descobrir o que é isso, faz. É, eu não quis descobrir, não. Passou ou falhou? Na verdade, você vai tomar cheio a redução de PVs, máximos. É, redução de PVs máximos. Disjunção molecular. Você me ajuda aí? 9, 10, 17 pontos de. Aqui é só pra redução ataque ou PV passar máximo. No tá. Teste falha. No caso, já falhou. Mas será que o meu teste não falha? É fácil? Não. Ou só faz uma vez o bagulho do chão? Se não me engano, é cada final do turno, se você faz o teste. Pra tentar sair da condição. Depende, tem uns que no começo e tem uns que no final. Corin, você escuta na sua mente a voz da Supri, doce e melodiosa, falando pra você: ah, ele vai me matar, me salve, mate-o. E aí ela vai agir contra o Celerim na ação lendária dela também. Mas não, ela já fez a ação lendária, ela fez antes do Paladino. Não? Foi? É, todo turno. Ela fez depois do Griel, agora vai fazer depois do Celerim. Sempre depois do turno de um player, eu tenho ação lendária. Tem três. Opa! Três ou cinco. Três ação lendária. Três ou cinco, é, depende. Lembrando que, é, normal são três, né? No nossa versão gambiarra aqui, alguns personagens têm cinco ações lendárias. Não, no D&D normal tem uns que tem cinco também. Tem uns que tem cinco também? Tem, Tiamat tem cinco, Tarrasque tem cinco. Os monstros tem cinco, por causa das cabeças, né? Também, mas é porque é monstro nível deus. É, coisa brava. Tem ação lendária aqui? Eu nenhuma, mas eu tenho três resistências lendárias. Aí, ué, você não é bicho level deus? Você não é dragão deus? É só inimigo. Você não é uma criatura deus? Não, você não é nível. O que eu acho depois de você fazer um ataque? Se for em mim, pode ser, ué. Não. Pra te dar um ataque. Ação lendária é só inimigo que tem. Pra... Depende. Mas a gente é inimigo de alguém. É pra compensar a quantidade de pessoas contra. Você tem quantos anos agora, Toque? 15 passou 25 anos. Ah, já dá pra moer a periquita já. Na era medieval com 15 dava. Já dava antes, 15 já era vó, né? Ela já tava encaminhada pro casamento antes. É. Ela nasceu, ela já tava prometida pro cara já, filho. Mais ou menos por aí mesmo. Qual que é o gênero da Toff? Cara, sendo bem sincero, não tem, uma criança. O jeito que ela uma foi criança criada... cega que nunca... Ó, é. Usando o BG dela, ela cagava pra isso aí. O negócio dela era lutar. Não é neutro. É isso. Não é nem assexual, é nem nada. É só viva. Tá ligado? Só viva. Só viva. Ela nunca experimentou nem um e nem outro. Exato, nunca experimentou. Ok. Então tá, mas ela não sente atração por nenhum tipo específico. É, eu quero saber se eu vou ter vantagem ou desvantagem, né? É. Não, você, então, aí que tá. Ela nunca passou por nenhuma experiência desse jeito. Então ela tá confusa. Ela era cega antes. Não, mas depois. É, também. Não muda, pra ela não tem esse conceito. É, verdade. Então você vai ter vantagem, então. Uhum. Ela olha pra você, Toff. Alguém nunca chegou no vidinho. E aí você sente na sua mente. Também, ó, bate qualquer um, pega ela no colo. Você Mas então, por menina isso. Linda. Não, até os 8 anos ela achava só com a mãe. Ele quer me matar. Depois ficou com a demônia. Me ajude, eu serei sua. Interação social, ratinha. Joga salvaguarda de sabedoria. CD 68. Com vontade. Ah, cantando mal também? Uhum. Também. Não, pode cantar quanto ela quiser ou só quando ela quiser. Falhei. Falhou? Lógico. Ok. Beleza. Ela fala então pra você: Mátio, eu serei sua. Você? É, por que não? Já pensou no conceito? É, mais uma escrava, já tem um monte ali. Ok. Galerinha. Agora é a vez do Murin. Acabou então. As ações lendárias? Acabou as ações lendárias. Então, onda de choque. Onda de choque? Tava pra explodir a armadura. Ah! Explodiu. E acho que tava os dois um do lado do outro. Ah, né? Outra coisa. Você falou no teste de construção, né? Caiu no chão. Uhum. Tá pronto. Tá. Bate em você. Eu passei e não fiquei, fiquei caído. Desculpa, não. Olha que besteira. O ataque. Ah, é investida que dá. Uma coisa errada, você tem que fazer um save de força, né? Um save de força. Investida. Um save. Já foi, desculpa. Tudo bem, mas não tô caindo. Joga um save de força pra ver se fica caído. Qual que é a dificuldade? Nenhum. Intimação. Parei. Aí. Ok. 11 de tá força. Pronto. Tá pronto. Não, eu também teria caído. Não ia falar chão. Nada, não, mas força qualquer é qualquer um fraco. Aqui menos o Champs é. Cai. Caído no chão. Não, na forma de dragão, talvez, mas nisso não. Okay. Não, esquece essas formas. Não, é porque eu não tô transformado. Onda de choque, 150 de dano, né? Isso. De force. Nos dois, né? Tava um do ladinho do outro, né? Isso. Um pertinho. Beleza. Quando ele bate em você no chão, Celerinho. Você tá despencando ali no chão, você vê ela voltando a atenção pra Toph, se insinuando toda pra Toph. Me ajuda, ele vai me matar, mata ele primeiro. Eu tenho a impressão que aquela moça ela tá fazendo alguma coisa com o corpo dela pra mim. Mas não sei o que é. Se for o que eu tô pensando, eu não sei porquê, mas tô fazendo xixi. Amor, não sei porquê, mas minhas pernas estão bambas. A respiração tá mais ofegante. Ainda não. Eu também. Eu não sei, eu tô sentindo a mesma coisa. A minha também, as três. Ação preparada. Ah. Ela fez a primeira vez com a ação preparada. Aí ela usou a ação lendária depois do Grinhel pra fazer de novo em mim. Deve ação preparada, o chão não preparado. Chão não preparado, é. Amor, qual que é o tamanho dessa sala? Qual que é a distância que eles estão? Vai. Tomar o charme na ação preparada, senão eu vou fazer. Todo mundo perto, vamos montar o bagulho aí? É, eu quero ter uma noção de uma coisa. Qual que é o tamanho da sala aí? Não, de onde eles estão, não da sala. De onde eles estão e da gente. Ó. A gente estaria, tipo, equivalente aqui. Tabuleiro por tabuleiro. Então, eles lá, o cara já tá... Tipo, não, assim, mas o cara tá batendo corpo a corpo, então, né, gente? Mas é que tá, você entrou, na verdade, você é meio tabuleiro, né? Não é tabuleiro inteiro. É, tava certo, estava. Não, sim, não, eu quero saber agora. Como é que tá a disposição agora? Aí é com você, porque... Cadê que eu faço. Cadê aquele arquinho? Que arco? Não precisa de arco. Eu tô aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele põe a Ciel e o Celerim pra frente, porque foi os dois que foi. Não, a Ciel e o Ciel, o Griel. Ciel e o Griel estão aqui. Estão lá pra trás. Ele acabou de bater no Celerim e ela tá aqui assim, ó, um pouquinho recuada. Tá virada de frente e a Toph e o Murin aqui. É, na verdade, ela tá de frente pra gente pra ser sumir. Isso, de frente pra vocês aqui. Pode a gente tá vindo daqui, ó, cara. É crime, hein, mano? É aperto isso aí. É assim. E ele explode a armadura. Pega nela também, né? Você é coibama, então. Você não é lobo? Explode a armadura, ele olha pra você. Tem algum crime de assédio animal, hein? Que tipo de bruxaria é essa? Você é um kobold explosivo, por acaso? Eu sou um kobold explosivo. Mas não é isso que os kobolds fazem? Sim, por isso são umas pestes como você. Ele ergue a espada e vai voltar a desferir ataques em você quando chegar a vez dele, obviamente. Só pode ter um monte de demônio. A Sucubo encantou a Toph agora também. É erotismo entre espécies. E seguinte, Murin, sua vez. Você recebeu um magia comando e falhou. Ô, Jim, e o comando pega foi. A treninha ali. Mátio. A treninha. Já que eu não tenho direito a. Só tem direito pra carne. Então. Sua opção é bater no Celerinho como se tivesse amanhã. Vai na fé, vai ser bonito. Vou ficar aqui vendo. A situação vai ter que mudar então. Ah, porque eu vim pra cá. A situação vai ter que mudar, vai ser bater no Celerinho como se tivesse amanhã. Eu percebo que ele, do nada, eu tô ao lado dele. Tá do lado do não, muro. Não, essa aqui. Você vê, você se sentir. A trena. Você que isso não é uma trena ali, então. Top. O que você... Sentiu minhas emoções, você vê que minha emoção tá confusa. Porque, tipo... Não, mas aí que tá. Eu consigo sair dessa condição. Certo, ok. Mas vamos ver então. Quebrar ela. Eu quero saber agora. Tipo, eu tô com murmur. Tô estranho. Minhas pernas, tô sentindo umas... Não sei. É como se eu tivesse sido atraída por ela. Tá falando minha cabeça. De confusão. Tô conversando com ele. Mas, tipo, aí eu percebo que... E aí você vê que ele sai correndo. Filha da puta, eu tô falando com você, amor. Ele sai correndo. Tô falando com você. Pra dentro desse salão. Tá bom. Pra defender... Essa moça bela e bondosa do malvado do Celerim. Hã? Então, mas é aí que tá. Eu quero gastar minha reação pra tentar perceber ele. Murren, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô ouvindo ela na minha cabeça. Eu tô sentindo que o Plon usou na gente. Eu mais eufórico. Vamos ver se vai funcionar. Meu coração o não eu já tenho. Diplomacia. O que será que é isso? Diplomacia. Me explica. Que ela usou... Não, mano, interpreta que você tá seduzido por ela, caralho. Esquece a explicação técnica. Tá seduzido, você tá seduzido. Você tá vendo, esquece. O Celerini vai matar aquela moça, ela é boazinha. Tô usando o roleplay pra tirar você dessa condição. Murr, o que tá acontecendo? Me explica, ele é um demônio. Me fala, Murr, eu não tô entendendo. Nós estamos apaixonados. Ué, seu Jean, eu não sei como falar isso, que estão ali, mano, no bagulho, velho. Jean, eu gasto meu ponto de gasto minha reação, eu passo pra ele de quebramento de encantamento. Você pode usar seu ponto herói pra poder quebrar o encantamento. É um bagulho que eu tenho, a Toph tem, que não é encantado. Ô, mano, o Puff tentando fazer a ação da hora. Tô pra fazer. Roleplay, caralho! Já passei. Não quis entrar na onda, passei já. Mas você passou o poder. Gastei o ponto heróico. Eu ia fazer roleplay, mas não quis, então foda-se. Então vamos jogar no normalzinho. Então assim, você vê que o Celerinho ele vai matar aquela moça boazinha. Com certeza, eu tô deitado. Até de prazer. Mas ao mesmo tempo. Se você vê isso, você vê que o Celerinho tá deitado no chão indefeso. Dentro daquele cara que tá espancando ele. A vida da vida. Tá. Ele tá se preparando. O ombro do Celerinho tá rasgado assim. Começou a craquelar e desmanchar, como se o Celerinho tivesse virando pó. E aí, com as palavras da Toph, você começa a se lembrar de que o Celerinho é seu amigo. Não é certo você atacá-lo. Aí fica a seu critério, gastar seu ponto herói pra usar o poder que a Toph te emprestou. Eu tô dando um ponto de herói, foi... Pode usar o poder. Ok. Então, como reação diante de tudo que a Toph falou, eu vou meio que dar aquele chacoalhão pra tentar quebrar o transe. Né? Eu sou uma ação completa, viu? Lembrou que tem 15 filhos? Uma ação completa? Então... Aí se você quiser, é uma ação completa pra quebrar encantamento. Ouvi encantado. Eu tô falando com você, Murri. Murri, o que que tá acontecendo? Eu acho que ela fez alguma coisa, minhas pernas estão bambas. Você é só um quê, né? Murri, resista, você escuta a voz. Uhum. Você acha que a voz da Toph, mas na verdade é a voz da Marta. Ah, não sei, mas é um quê. Resista. Você olha, a Toph tá falando, você chacoalha a cabeça e quebra. A Marta assim, resista, filha da puta, senão quando você voltar... Tá morrendo. Agora você tem um ponto herói. Tá, mas não seria uma ação completa, não, quebra? Uhum. E esse é o ponto herói pra você invocar ela. Entendeu? Você não queria um ponto. Se você tivesse gasto pra encerrar a ação mental, você não ia ter pra invocar ela. Aí eu gastei pra você ter mais um, entendeu? Então agora, Jeff, eu vou usar o ponto herói. Agora a sua ação. Peraí. É uma ação completa. É uma ação completa, então. Pulso de ação. Ah, é. Aí sim. Pulso de ação. Ok. Vou usar o ponto de heróico pra invocar ela. Invocar quem? A Sucubus que tá aí no negócio. Como invocar ela? Ela já tá invocada. Vem cá, sua então, eu não posso reinvocá-la? Não. Não. Eu acho que isso. É só uma tipozinho. Pra você. Se não conseguir invocar ela, então vou invocar um Incubus pra seduzir ela. Ok. aí até dá. Você não consegue invocar ela, primeiro, porque ela tá no mesmo plano que você. Teria que ficar em planos distintos. Expulsa ela. Invocação é você trazer uma criatura de um outro plano. Você não sabe o nome, né? Normalmente pro plano material, você precisa saber o nome. Sucubus. Tá gostoso. Eu achei que ia ser da hora. Você sabe o nome de uma Sucubus, que é a mãe da Fê. É. Na verdade, você não sabe, não. Não sabe? Você não contou? Mas se você quiser gastar um ponto heróico pra invocar um incubo aleatório. É válido. É, então, talvez seja um incubo. Pode ser ele dentro do soco do leão. Um aleatório pra. Mas vai ser um soco do leão, né? E aí o comando dele vai ser. Louca seduzir. Da mente, então fora. Exatamente. Se eu puder dar o comando, né? Louca tem você também. Uhum. Acho que todo um filme da hora, até os loucos que cadê? Pontinho na caixinha. Já tá? Colocou, né? Que já tá. Você gastou um pontinho pra fazer ação lendária. E o outro pra? Ação lendária não. Pulso de ação. Não, ele não precisa do ponto heróico pra fazer pulso de ação. Não vem meter louco. O ponto heróico é pra ele invocar a menina aí. Ah, bom. São bônus pro pulso de ação. Você gastou um negócio na mão, pulso de ação. É, eu também tenho demais. Eu já tem pulso de ação. Pulso de ação já tem. Já tem de fato. É que eu tinha esquecido do... Eu gosto pulso de ação. Pulso de ação, mas já tem. Foda-se, eu quero gastar o ponto heróico. Pra continuar tendo, né? Aí eu regenerei 10 de vida. Oi, tá sim, a cara só vai. Só vai. Vai do troco. Estou cansado, né? Esse 10 de vida vai salvar a tua vida. Só vai. Só vai. Aí, Champs, vai arrebento, Champs, vai, sem o íncubus aí, vai, vai começar um puxa pegando o pau do outro, seduzir a súcula, vai. Vai, bora, filho. Oxi! Ah, tá fazendo isso que você não pode fazer com ela. Inverte o jogo, filho. Queria gastar até ponto heróico pra trazer não sei o que, mas de graça, com a ali no amiguinho, não quer. Então, filho, graça. Inverte o jogo, filho, seduz ela, faz não, ela me entrar no seu. Já viu quanto tem que ser de fronto, carisma? Dois. Sabe que vai reduzir ela? Como sabe? Quando ele é seduzência, filho. Mano, não seduziu a Toff, pegou ela no colo e foi espancado. Tô falando que eu sou falso? Você seduziu uma cega, você seduziu ela! Ok. Você seduzir aí, como... criança inocente, não conseguiu reduzir uma cega. E cega ainda, né? Ainda bem. E cega. Ainda bem. Você poderia ter feito uma forma melosa okay. E ela... Aparece esse íncubus aqui, com a cara do Celton Mello. Que bosta. Alguém tá assistindo o Franço Labirinto, hein? Tá vendo? Meu nome não é. De Jones. Ele olha pra Sucubus e ele fala: boa tarde. Esse aquele incubus francês. O incubus chega e fala: olá, Marilene. Mas tô bem, eu tá aí. Essa noite, hein, Marilene? Tá. Qual a ficha dele? Você vai comandar. Prepare-se que essa noite eu te vou lhe usar. Vou lhe usar. Refri de maçã. Você que vai controlar o cara, ajuda ele aí. Eu não, você vira. Ele falou Gui. Ah, achei que era o Di. É que dicção tá bonita do jeito, né? É que Di e Gui não tem muita diferença, né? Tem, eu sei. É, 40 tá bem. Tem não, olhando daqui não tem não. Ele não age esse turno, né? Uns 100 quilos de acabou de invocar. Acabou de invocar, age. Age, pô, quero ver, né? Tá um. Tá um. Jogo de invocação. Você pode usar charme pra usar. Não, não pode. O que depende da criatura tá encantada. Ah, então tem que usar o charme. Tem que usar o charme primeiro e depois. É lógico, ele vem toda a seduzência, depois o beijo. É, tem que fazer o processo inteiro. É lógico, você não chega na pessoa hoje em dia, pá, já mete a mão na charrasca, prazer. Tonho, sei lá. Não é assim, fizeram com a gente. Hoje em dia tá assim. Aquele Inter lá tá mais ou menos assim. Imaginei o Tonha fazendo isso. Quem que é Tonha? Então vamos usar o charme dela, mas deixa eu ver como é que ele faz aí. Você me de sabedoria. Apelido dele. Tá, mas é. Tonha, apelido dele é como que chama? Marcelo. Não, ele chama Tonha. Esse aí, mas não sei como vai ser. É esse mesmo DC aqui? Ou vai ter um bonuzinho, vai ser. Vai funcionar o CD dele. A CDD é essa mesma que tá no livro? Essa mesma que tá no livro. Ah, então talvez se você jogar um D4, você não passe. É, quer descer 15. Não pensou nada, não perdeu o ponteiro, joga o ponteiro no lixo. Jogou o ponteiro no lixo. Não, peraí. Vê pra mim qual que é a CR dele. É... 4. 4. Vê na sua listinha de invocação aí qual que é o bicho que você invoca solo. Vamos ver a CR. Vamos comparar e vamos dar uma melhorada nessa ficha. Eu acho que é... Eu é acho o Gorisco. É 9, né? Como é o Lindis pra mim? Não sei, deixa eu ver aqui os bichos. Por favor. Essa de maçã, pra mim, é muito um D6 de demônio. Eu preferia a Fanta ainda. Fanta de maçã era sensacional, cara. Tá, você vai... Começando, vai ter um golinho. Um golinho mesmo? Você falou um golinho, eu fiz um golinho. Você acha que vai pra trás? É que o isqueiro que já faz quase 10 anos na tua vida. É, eu joguei pra ele 10 anos. Ah! Não, não. É que você começou a sentir a vai pro menu. É. Pô, é verdade. Semana passada completamos, na quinta-feira, completamos 9 anos de campanha. Nossa, e nem pra avisar pra gente fazer a comemoraçãozinha. Eu nem tava aqui. Eu acho que a gente não jogou. Quinta agora. Quinta agora. Dia 12. 12 de outubro foi nossa sessão zero, em 2014. Já vira choca? Choca. Ah, o Jeff viu, eu não. Bom, hein, Jeff? O quê? A choca. Que choca? Calma aqui. Não, daqui você pode. A soca. Choca. A soca. Ah! Sim. A choca. A chocatano. Não, vai voltando. O Michel vai falar socatano. Tá voltando. Ah, é Star Wars, a soca. Ah. Vai indo, é nesse daí. Tem toque. Star Wars Visions. Já. Bom, tá aqui lá é bom demais, cara. Mas peraí, tô vendo. Eu curti, cara, a foto. Eu gostei também, mas o Street é uma obra de arte. Eu gostei. Mas esse aqui. Apesar que a sua personagem que eu menos quis ver. Vai pra, vai na Marina aí. Eu não gostei muito do Ezra, não sei porquê. Eu gostei do Ezra. Gostei de todos os outros. Gostei pra caralho da Sabine. Vai dar 19. Hu Yang é o melhor de todos. 23. O robô. Ah! O robô é melhor de todos. O robô é Doctor Who. Players normais, né? Todo mundo ali é muito bom, né, cara? Sim. E gostei até do Azulzão. Da 21 a dificuldade do demônio mais forte. Que é CD 17, CR-17, né? Ele é CR-17? O mais forte é. Ah, CD pra resistir é 21. É, do teste dele. Tá. Você que tá invocando o bicho, tem os bônus do cemitério dos dragões. 26. Apliquei os bônus do cemitério dos dragões. Soma nossa proficiência, né? E soma a proficiência de vocês. Mais 12, 38. Então essa é a dificuldade. Ah, é boa. 38, vai, faz aí. É boa. É sabedoria. É sabedoria? É. Eu acho que ela passa. Opa. Deixa eu ver. Então, não tem muito não. Eles têm carisma, porque eles são sedutores, né? Eles não são encantadores, né? Não, mas pelo outro teste que eu tinha feito, ele até pelo menos é um mais 40 deve ter. Né, tirou 44 ali e eu acho que foi um teste bom no meu. Uhum. Vamos lá, então. É que eu não vi quanto foi bom. Dado. Eu rolo com vantagem. Os seus testes só são nas rodadas dele ou se aplica nas ações lendárias? Não, é no começo do turno dele. Então ação lendária não tem nada a ver. Nada a ver. Como se eles tivessem um intervalo. Se ele passou no teste no começo do turno, ele tem até o outro turno livre pra agir. Ah, entendi. Independente se tem ação lendária. É. Pode ter 200 ação lendária. Só no turno dele mesmo. Ó, tirei um 19. Acho que eu passei, né? É. Foi boa. Por muito? Você é maldoso, passou por muito? É, dia 19 de bônus. Surge o Incubus. Céu com Melo. Seguindo as ordens do Murin, ele olha pra ela e lambe os beijos. O que você responderia? Ele tá pagando quanto? Ele olha pra ela e fala: vim aqui pra te ver, não sei como foi, só sei que foi assim. Tô aqui, como é que aconteceu isso? Não sei. Você nunca fez esse efeito, né? Quê? Você nunca fez esse efeito. O Rafa falou com o Ender, né? Se tirar 20 natural, o cara fica atordoado. É fora no pernão. Mas você tem a regeneração. Tem mais ações? No pernão. Tem mais ações? Então tu vai poder atacar isso. Eu acho que eu não posso atacar porque eu usei ação pra fazer invocação, então... É. Ok. Invocação é uma ação. Então passa. É que isso aqui eu tenho que fazer na forma infernal. Eu nunca gritei na forma infernal. Caralho! Eu tô piada! Eu quero te humilhar de graça, né? Seu Paulo Ralo. Ah, por isso que eu aceitava, né? Tá do lado de fora ainda, amor. Não, já tá lá dentro. É, eu andei pra cima dele e aí no meio do caminho eu consegui quebrar o encantamento por causa da bota. Tô assim, no meio do caminho até aqui. Ok. Ela vai até o Murin. Fica com medo, hein? Ela vai até você, Murin. Ela vai pra cima. Primeiro. Sua vez foi, né? Ação lendária. Depois da Cieira. Vamos lá. Ela vira pra você e fala: obrigada, meu salvador. Me dê um beijo. Comando, joga em salvaguarda. Sabedoria. Falhou. CD 68. Falhou. Calma aí. Beijo. Olha, o Rafa instalou o aplicativo. A primeira mensagem que ele recebeu foi essa aqui. Eu te juro, ele mandou um print pra mim. Que eu só mostrar pra vocês. Opa, boa, garoto! Cartinha! Ah, uma cartinha, tá vendo? Tô fazendo vocês pegarem cartinhas. O pessoal tem uma criatividade. Beleza, mano. Nada, você acaba pra ganhar uma reação. Não tava namorando? Olha isso, Jeff. Tava. Falei, se alguém vai poder me ajudar, não agradece. No primeiro dia que ele instalou o aplicativo. Nossa, que negócio. Então não é beijado. Peraí, o que tá acontecendo aqui? O jogo pulou pra vida real? Foi isso? Não. Ele pensou que, cara, vou pagar, pô. É tudo anônimo isso aí? É. Imagina se fosse viesse pra saber a informação dos caras. Vou mandar o telefone desse cara, eu vou usar esse cara. Fala aí, do patrão, viado! Ela me ajudou. Ok. Ela fala, me dê um beijo. E aí ela vai até você, Murin. E você sente que ela é uma pessoa bondosa. Que ela tá agradecendo você sinceramente. E ela chega em você e te dá um beijo cálido. Um beijo quente, molhado, delicioso. A Marta vai matar ele. Murin. Perde 32 níveis hoje. Tá bom, 30. Só ficar bravo, eu falei. O cara que se abaixou lá no campo de salvaguarda e Constituição, mais. CD 58. É Constituição, vai, ó. Mas 58, velho. Se o cara pra não passar, a gente corre, tá? Porque se o cara pra não passar, a gente corre, a gente mora. É tipo eu não passar no de carisma. É. É tipo assim, não roubar. Tá num... O louco! Vai ter mais um. Sabe o que é o pior? Eu não passo. Quero dois relâmpagos assim, gêmeos. Eu tenho um marquinho. Meu máximo é 42. Valeu, João. Ponte dos Zeus. Falhou? Eu falo, já, porque eu não passo. Eu tenho 22. Se eu tirar 20 no dado, é... Você ganha um beijão dela. Ponte dos Zeus. Toma 200 pontos de dano psíquico. Nossa, psíquico ainda? E não... reduz seus pontos de vida máximos em 200 também. Tô um de vida. Porra! Tô com um de vida. Tá, 200 psíquico? Eu tenho 32 de vida? Nossa... Caiu, voltou a um. Não, nem isso, porque reduziu os máximos. Vocês veem ela beijando o Murin assim, ó. Tinha quanto de máximo? O Murin assim, bambeada e levanta de novo. Tem 366 então de máximo. Tá bom. E um de vida. E um de vida atual. Atual. Acho que tá. Olha aí. Não, quatro. Pelo menos eu me sinto menos culpado. Por ter traído. Se você ser forçado a trair. Agora você ganha aqueles 10 pontos de vida, é 10 vezes sua vida atual. Olha aqui. Porcentagem, a porcentagem é linda, né? Olha, ela beija você, o beijo mais maravilhoso que você já teve. 100%, não, 1000%. Você sente que você quer mais. Não, não. Você quer mais, muito mais. Você fica imaginando que outros prazeres essa mulher maravilhosa poderia te proporcionar além desse beijo delicioso. Se gozar, vai morrer. Se fosse a minha, seria 3.200%. Quer ser um beijo? Não, eu não gosto de regeneração. É a primeira vez que ela tentou fazer isso, gente, eu falei pra você que tava. Não sei se isso também vai adiantar muita coisa por causa do não, questão do roleplay. Tô tentando fazer um bloqueio pensando. Não, você não fez o meu. Vai tomar no seu. Não, sempre. Pode ele, gente. Com a imagem da Marta na minha cabeça pra não, ele. Tipo, tentar. Ok. Aí na tentação, okay. Mas apesar de ter vantagem nesses testes pela imagem da Marta. Você tem uma coisa no roleplay pra você usar e ganhar vantagenzinha. Não, tá aqui. Apesar que aí dentro da sala você faz com desvantagem, tá? Então joga normal. Joga normal. Joga normal. Não, já. Já jogou. Já joguei. Se você conseguir vantagem de novo, eu te dou um bônus ao invés de vantagem. A primeira é a do Arc, eu já teria, né? Vantagem. Por ser contra demônio. Por ser contra demônio. E aí, mais a vantagem. Regra, mas ela é uma demônia, então você tem desvantagem. Ela vem com uma desvantagem pra você, você ganha uma vantagem. No final, ela é 0-0. E aí, você ganha vantagem por causa da Marta, mas a sala te dá uma desvantagem. Exato. Não, mas aí, whatever. Tem um de cada, é normal. Mas se fosse na famosa, na regra normal, então... Mas se você conseguir uma outra vantagem que não for cancelada, eu te dou um bônus. Ao invés de você ter vantagem. Gosta inspiração. Dá pra você tiver. Exato. Roleplay, velho. Tudo é roleplay. Caramba. Marta, meu coração foi te bater. Ah, esse não foi. Tá, beijei o Murin. Eu que me sinto mais culpado. Tô agarrado lá beijando o Murin. E. É assim ele. Aí eu quebro o Murin. Tá bom. Você se vê beijando um lobo. Vamos lá. Você vê tudo o que aconteceu aí dentro. Ai, eu tô assim. O celeirinho entrando, caindo no chão. O Moor invoca um íncubus. Cadê o íncubus? Ele volta pra um de vida. Não pegamos. Ele não chega a ficar inconsciente. Porque se a gente chegasse a ficar inconsciente, ele perderia todo o efeito de encantamento. Aparece um outro demônio lá dentro. Mas nesse caso não funciona. Continua encantado. É, três íncubus. Não, mas você vai continuar encantado, você não vai perder. Tá o íncubus. Quero que feio. Achei que o íncubus era gostoso. É que você tem visão da verdade. Pode ser. Um sapo. Mas o comando dele tá aí. Ele tá sensualizando com ela, ela ignora ele. Vai na direção do Murray, agarra o Murray e beija o Murray. Você vê o Murray, ele se entregando aquele beijo. De repente você vê as pernas dele bambeando assim e ele se ergue rapidamente. Parece o Mr. Bean. No break ativou ali, hein, gente. No break ativou. Eu vou vir aqui. E eu vou tentar. Eu vou tentar fazer uma coisa. Ok. Caralho. Eu vou fazer campo de invulnerabilidade. Lá do Plo. Vou fazer o campo, a habilidade que eu roubei dele. Eu roubo até habilidade, a bicha tá aqui. Como é que é isso? É Kakashi. Então, é que aqui você não me deu tudo. Você falou que eu tenho que fazer um teste de concentração, CD 40. Acho que é uma habilidade. Não pode mais considerar magia. Ele é só entidades que não funciona. Uhum. E tem um raio de 6 metros. Tá. Aí, como é que era o campo do Plo? Primeira vez que você vai fazer isso, né? É. Morreu. Teste de morte aí, só pro negócio do ninho. Será que vai chover? Certo. Talvez um pouquinho. Espera aí, o que não. Ou como dizem os gaúchos, né? Mas vai chover 5 minutos também. Joga o teste de inteligência. Você acha que você é burro o suficiente? Ou melhor, teste de intuição. Você aplica melhor. E se por magia funcionaria com... 47. Charme? 47? Não. Ok. Tem que fazer remover maldição. Aqui, ó. Remover maldição, tá. Né? A ação dele, né? É uma ação normal da magia. Minto, 57, desculpa. Tá, você se lembra do Plo falando que vocês estavam no território dele? E que no território ele ditava as regras. Isso, então aqui eu dito as regras dessa porra. Exato. Bebeu, morreu. É isso. Então vamos lá. Ninguém vai ser encantado por sucubus nenhuma. Ninguém vai ser encantado, né? Vamos lá. Sem a sua vontade, né? Pra que a gente pergunta o italiano? Não. Vamos lá. Inimigos vão ter. Não podem nos atacar. Gostei. Nem fazer ações hostis. O que mais que nós pode pôr aí, gente? Vamos lá. Como é que nós pode pôr? O que mais que nós pode pôr aqui? É, seu corpo, suas regras aí, filho, agora. Não sei. Sei lá, a gente pode ter vantagem nos... Tipo, um sexto sentido ali. Vantagem em todos os testes. Cabrão. Sendo o Yolanda, vai acabar a energia 3 aí já. Não, já acabou. Certeza. O que é isso aí de energia? Não pode sair sem a sua permissão. Não pode sair sem a minha permissão. Que é o principal, não é? Justo. Se não é necessário. Pontos de vida máxima não, dos meus aliados não podem ser reduzidos. Mas é feito, hein? Quem que vai reduzir 5? Então. É pra você reduzir, você morre, né? Tá, defina isso aí em roleplays, não em regras. Não é só lançar a magia e pensar? você vai pensar, não pode reduzir meus pontos de vida máximo. É, a gente não pode ficar exauridos. Eu não quero tomar a dor que eu senti do cara. Entendeu? Não quero guardar mágoa. Não quero ter minha carne esfarelada. Não quero ter minha carne esfarelada. Exatamente. A gente já tomou dano de obliteração, a gente sabe mais ou menos como é. Acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma sugestão. Então é isso. Ok. Nasci pra aí. Tá. Bom, você mantém isso por concentração. Sim. Certo? E eu vou rolar então salvaguarda pra cada um deles pra ver se eles conseguem ficar sob esse efeito ou se eles resistem. Ok? Porque a gente não teve essa opção. A gente não teve essa opção. E daí? É o mesmo bagulho do cara. Então eles não têm opção. Então eles não têm opção. É, eu falei, minha casa, minhas regras, filho. Então beleza, então eles não têm opção. Tá, mas aí como você é o quem mestre, paga o IPTU? É ela, não é ela. Não, eles não têm opção. Fechou. Dá pra um herói com a gente. Definiu? Defini. Ok. Deixa eu ver. Fez não aqui, ó. Quem deu isso aí pro Roger. O Jeff usou contra a gente, porque eu não posso usar contra ele. O que mais? Acabou a sua vez? O Jeff dá o cu. Imagino que seja uma ação. Tem o sim. Negócio baixado. Não, se o Santamir falou, acabou de falar isso. Na verdade. Eu não posso usar contra ele. Olha, eu vou ação. É, é uma ação. Eu tô tuzão. Tuzão. Já andei. Acho que é só. Beleza. Tá, ação lendária da Sucubo. Eu encantei o Moon e fiz as ações lendárias dela. Ação lendária do Paladino. Oh, Paladino. E agora eu revelei que ele é Paladino. Agora, da hora que você tá falando na primeira frase, vocês veem um Paladino de Calmir. Ostentando o símbolo sagrado de Calmir, mas com pai. Quebrado. Podia ser só um devoto aí. A primeira frase. É, ele dá um ataque, dá não sei o que. Adiante. Adiante. É. Ai, cara. Opa, eu achei que tinha acabado a energia, tá? Não, relaxa. Agora faz a diferença, aqui é na hora que você acendeu o fazer. Não, o Paladino tá tentando erguer o Sirelinha. Tá certo. Ok. Tô escapando do território da Sirelinha. Tenta de novo. E agora eu vou bater no Sirelinha ou vou bater não, no Sirelinha? Não, se vai escapar, você vai sair! Tô escapando do efeito. Usar a arma dela pro vou trás. Ignorar o efeito pra bater um de vocês. Parece que... por um turno. Um turno. Quando eu tiver ponto heróico, eu faço isso. Tá bom. Seu turno? O Murray tá encantado, sim, meu turno. É, faz um save de sabedoria, com desvantagem. Com desvantagem eu fazia com vantagem, então é normal. Mas como tá agora no território da Sierra... Finou? Não sei, não impôs desvantagem. Não, 13. Mas hoje é... Por assim ele ter feito um território, não anula o outro território? Como se fosse duas chamadas? Sobrepõe sobre o território? É, sobrepõe. A regra da vantagem é desvantagem, né? Mas ué, aí não sou a vantagem, né? Não, mas você pode ter mil vantagens e uma desvantagem, fica normal. É, mas o que eu digo assim, é como se ela tivesse criado um plano dentro daquele plano. Então o que tá no externo, no tá dizendo que o da sala não atingiria mais efeito ali. É só uma pergunta. Ah, não, não tem nada a ver com o Cunha, então. Não, é a sala, eu já falei. É a sala. O ambiente põe desvantagem pra gente. Ah, não, sim, mas é o... Se ele criou um ambiente novo, como se... Eu tô dando uma interpretação não, eu sei, é que tipo... Uma camada nova do plano. É que isso do não plano. Interfere no teste dele. Por isso que é a pergunta, já tem que interferir a gente. Não, porque a vantagem vem dele, de resistência à magia. Não, a resistência que ele tá fazendo da vantagem é do ambiente. Não, eu acho que é dele, a resistência à magia. Calma, tem os dois. Ele tem os dois. É, deu 13. Tá, ele tá processando. Deu 13. Calma, que o processador é lento. É um Comer, é um Sega no 2-2. Tá com SSD ainda. Já é antigo esse processador. Ele não tocou, não botou SSD. É tipo o Pentium 3. Tem um núcleo só o processador. Qual que é o seu PC? Um Pentium 4. Porra. PC 5,5 de memória. Se fosse lá no meu hoje em dia, sim! Era 128, 96? Ah, seu puto do computador! Vou rolar com desvantagem então. no meu processador lá, já tá ultrapassando. Continua meu 13. Beleza. 68. Isso passou fácil. Não, desculpa. 70. 58. Cadê o Luck essas horas, hein? Cadê o Luck? Cadê o Luck? Cadê a galera do Luck? Aumenta a CD aí. Cadê a galera cadê poder galera do Luck? Bem, só do AB também. 6, você entra 4 em D6. Você consegue rolar um dado no D4 lá? Não. Não tem que ser ele? Não, tô falando, cadê a galera do Luck? Se eu sei que você tem Luck, ela tem Luck. Não funciona, é só pra ataque. Save pra não. Só ataque ou perícia. Ah, é perícia, agora tô confundindo de novo. Verdade. Tá achando que você vai demorando? Vai ter o bagulho do bardo, lá dentro do bardo. Tá achando que é só humilhação e... Funciona pra ser ele também. Bom, passei no teste do Celerim, então, certo? Passou. Uhum. Pode bater. Não, poder bater você já poderia, você só ia diminuir um pouco o atributo. É, diminuir a força. Né? Bata em quem você quiser. Ele já não tava fazendo isso? Certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma intuição pra ele, pra ver se ele percebe que assim ele fez esse efeito. Ele percebeu, eu vou bater na Sirene pra quebrar a concentração dela. Qual que é a sua CD, Sirene? De quê? De quê? De... Do efeito. Dos seus efeitos, suas magias. Ah, das minhas magias! Não, do quê? Eu tô falando porque o negócio aqui, eu tenho que, por turno, fazer uma concentração padrão já. Por isso que eu perguntei. 44. Olha, fazer um santuário, hein? É verdade, hein? O santuário é bom. E eu tenho fogo. E poderia ter feito, que era só um bônus. É verdade, né? 44, né? Dá pra melhorar isso aqui. Fácil. Hein? Vou gastar um ponteiro aqui pra melhor rerolar. Ok, o dado tá me trolando. Foi 14. Eu tô com jogando com desvantagem. Ah, eu não vi outro. Peraí. Eu sou um carinho. Os inimigos não têm desvantagem. Eu não pus isso. É, não pus isso. Eu, pus que os meus aliados têm vantagem. A gente tem hack de observação. Vocês têm esse sentido. Então foi o 14. Então vamos jogar um teste normal. Então tudo é vantagem. Você entrou, habilidade, certo. Teste de morte. Piorou. Ataque. Piorou. Tudo com vantagem. Mas você tem que estar tá aqui. Aqui é 6 metros. 6 metros de mim. Tá, ele não percebe que tá dentro de um efeito criado por você. Eu não vou chegar pra ser encantado. De boa. Não tô apanhando sem mesmo. Perceber isso, tá? Ele continua batendo no celeirinho ali. Eu nem quero assim batendo tanto neles. Vou dar mais um golpe. É porque não faz sentido eu pôr desvantagem pra eles, uma vez que eu ponho que eles não podem atacar a gente. Gastando processamento de dano memória toda. Exato, então. Nove. Nossa, que lixo. Acertou ainda. A torre tá me trolando. Acertou? É porque ela tá sob o domínio da Cintia. É minha. Tá vendo aquela mina ali, ó? Controle meu. É verdade. Com ícone? É concentração a magia de invocação? Sim, qualquer efeito então, sim. Verdure é concentração. Você, falando, então, sim, sim. Não fala nada, eu só tô perguntando pra eles. Invocar demônios não é concentração. Como não? Você tá invocando uma criatura? Ele fica ali por natureza própria. Durante um tempo, é. Inclusive, depois de um tempo, ele pode se rebelar contra você. É só por um minuto e ele é amigável a você. Pode meter um cu, cuidado. Depois ele fica instinto natural dele, né? Exato. Caralho, tiraram a incubação. Não, não, só pra demônios, pra invocação normal continua. Ah, é só pra demônios? É, porque tem lá ruim, né? Pode crer. Não sabia desse detalhe. Vai embora. Beleza. Não, exatamente. Não quero, você me chamou, ficar. Eu vou sair daqui. Pode ir. Não. Foi o que aconteceu ali, ó. Fuego. O cara invocou aí, como usou aí, como se rebelou, tipo. Então. Seduz o cara e o cara caiu. O dano da disjunção molecular não vai ter. Acabou a carga? O resto tem normal. É porque a disjunção molecular acho que é do ambiente. Ah. Ah, então é o ambiente que tá secando a gente? Disjunção molecular foi o que você cancelou, da dor que você sentiu. Ah, da dor. É, não pode ter não redução de vida máxima. Tudo é o famoso golpe do desconjuntado. Foi tudo desconjuntado. Então, como que elas ficaram assim até agora? Você tem resistência que dano, Celerim? I don't know. Necrótico, né? Radiante e físico mágico. Necrótico. Que a minha, tipo, dá uma hora, ela já quer tirar tudo. Necrótico 11. Começa a brincar, então, já. Radiante. Outro raio. Dá 13, 24 radiante. 11 necrótico, 24 radiante. 35. E agora o cortante mágico. 17. 30, 40, 55. 73. Cortante mágico. 73 só no cortante. Isso, 73 no cortante. 11, 35, 108. Então 54. Ótimo. Já tá caído. E agora só uma guarda de consciência. Ah, não, não tem a disjunção. Não tem disjunção. Vai ser só a redução de dano máximo, porque eu falei pra você, roleplay. Você saiu lucrando. Por quê? Porque senão eu ia deixar só o dano, a redução de dano, mas ia tomar o dano normal. Redução de PV máximo. Agora não tem nem redução, nem o dano que ele vai causar, porque cancelou a habilidade dele. É. Não, era hit de background, né? Sim. Então o acelerinho ia tomar o dano ainda. Mas não ia reduzir os PVs máximos. Ok. Foi a ação lendária dele, a última ação lendária dele, ela não tem mais ação lendária. Não, foi a ação normal dele, não foi isso? Não, ação lendária. Ah, então vamos só fazer o teste. Agora é a vez da Toph. O teste é só nosso, do turno dele, né? É, eu achei que era do turno dele também. É. Ah, é? É só no turno dele. É verdade, está certo. Você, Toph? Toph, o Celerinho vai matar aquela moça linda. Não, não vou te ajudar. Tá louca? Me ajuda. A Maria Celia já me alertou sobre isso. Eu preciso. Mentira, não alertou não. Não alertou não. Pela mortalha. Me ajuda. Eu já vi isso pela mortalha. Eu já vi isso em outro personagem. Me ajude. Já tomei muito no rabo com isso aí, Caidala. Tomei muito no rabo. Não, tá errado isso. Aí eu quebro encantamento, gastei minha ação. Ok. Feroz o negócio. Dou aquela olhada. O cara tem uma espada gigantesca, parece... Não, foi uma Vassos, eu falo do Nevan, parece o Nevan. A espada do Nevan. Nevan tem espada, né? Tá. Cara, aquela espada gigante. Tessaga, me ajuda, vamos tentar... Tessaga! Como é que chama? Desarmar ele. Quero fazer um ataque em conjunto com ela pra tentar desarmar ele. Tá, faça um ataque normal? É a manobra que você faz. Pô, você me deu uma... inspiração. Que ser metal. Que ser metal é bom. Vai cair. Oh, caiu no chão. Puta, é muito bom isso. Caiu no chão já era. Tipo assim, no meu caso, eu vou usar minha ação bônus, ela que vai usar a ação. Então a minha ação bônus vai ser dar um ataque. Dois ataques, perdão. E o ataque dela é normal, só que eu quero combinar com ela. Como é que é o desarme? É uma manobra. Manobra de combate do guerreiro. É. Só tem um A? Só. Só tem um A. Os A você usa como bônus, né? A diferença é que você tem os dados de manobra. É, né? Na verdade não é uma consequência do ataque. É. Não entendi. Quando você tentou falar comigo ali, é pra passar fighter, pro herói, você falou que não tá falando com o Taylor, não é fazer um recurso, porque eu conheço a habilidade dela, porque eu conheço o demônio. Ah, tá. Sim, mas você já falou, Não, você tinha que interpretar que você já tá começando a ficar encantado por ela. Não, não é assim não. Você tá fazer o quê? Os caras que escutam gaguejar. É. Gaguejou não, gaguejou não. Fala com o meu pão na boca, vai. Ui. Tá, ah, engasgou. Olha o incubus aí, ó. Opa, atrofiado. Ai, caramba, eu esqueci de tá, vamos fazer assim então. É. Tem duas formas a gente resolver isso. A forma parecida com o que tá aqui e a forma como que eles usam em tormento. Tormento eles usam como manobra mesmo, teste resistido de ataque dos dois. Quem ganhar leva. Tá? E a forma como que tá aqui é você vai atacar a arma dele. Pra ver quanto dano você causa, você não vai causar dano nenhum. Certo? E ele vai fazer uma salvaguarda de força contra esse dano que você causou. Como você vai fazer junto com a espada? Né? Tá pior, né? A espada ela age em consonância com você, então vai ser o dano das duas tomadas. Certo. Você tá vendo uma nova design, Jeff? No caso, então, eu tenho que fazer um ataque primeiro pra você acertar a espada. É que ele não é guerreiro, não é igual. Você vai jogar contra a CA dele. Não, ele tá vendo o bagulho de guerreiro, né? Então vamos lá. Não, então, mas é que o Carpus usaria o dado de manobra. Sim. Por isso que o Di não vai usar. Acho que o do dia é diferente. Primeiro ataque, com certeza eu errei. O guerreiro, ele usa o dado de manobra como bônus. E ele causa o dano normal, além de desarmar. 65, acerta? Ele não vai causar dano, é uma penalidade. 65. Quase. Sério? Quando você tem uma coisa. Quer acertar um tiquinho? Quer acertar um ataque que você tinha errado? Com dado de sobrevivência. Pode ser, por um pelésimo. Ó, tô acertando um ataque. Tá acertando um ataque que tinha errado. Ah, é? É. Você também. Você tá jogando com vantagem? Sim. Tá jogando, tá bom. Dano. Você tem mais de um ataque por rodada? Deve usar agora o teste de resistência. Tem, mas eu tô usando o bônus coisa. Ataque bônus. Bônus de ataque. A resistência não, dele vai ser o meu bônus. Ele tá usando pra atacar com ação a bônus. CD dele é mesmo. São dois ataques. Configura. É um CD fixo. É igual CD de magia. Gastei a reação da sua. Tomado com o meu cuidado de superioridade, então. Ela vira pra você e fala: não, machuque o meu homem! Não. E faz um gesto com a mão. Você erra o ataque. Você adiciona um dado, meu dano, a jogada de dano do ataque. Sem dano do ataque. Vamos realizar. Então, eu dei dois ataques. Fez uma magia. Sem força. Então eu contero. Não tá dizendo que é contra o seu dano. Não. É contra a sua dificuldade de. Ela fez então, eu dei dois ataques. Vamos lá. Fez um. Então acertou um ataque e eu errei. Teria sentido da. Você jogou outro ataque? Soma alguma coisa que dá de superioridade. Não, é só pra você acertar mais fácil. Tem ação e são bônus. Depende de você acertar o ataque. Se você errar o ataque, você não consegue fazer isso. É, só pra dar um bônus a mais no ataque. É. Porque eu sou o resultado de um ataque. O outro eu tinha errado. Segundo. Agora você vai jogar o segundo. Sim, eu joguei. Deu 65. Aí você falou, não erra. Aí também se perguntou, você quer acertar? Primeiro eu tinha errado. Primeiro eu tirei 2 e 5 no cara. Com certeza errei. O cara que causa mais dano. Aqui do lado. Então ela faz a magia pra você errar. Pô, sou aqui do lado. Então eu posso conterar. Você pode conterar. Então vou conterar. Ok. Deixa eu jogar. Gasta mana azul aí. Não precisa, porque é menor que o ponto é stealth. Tá bom. Caraca, eu já tô usado o ponto heróico da semana passada. Eu posso fazer semana passada não, da semana retrasada que eu deixei pra recuperar a dádiva de. Não, porque você tá usando reação pra fazer ele errar. Pra fazer eu errar. Não é o marinheiro. Aí se você pode, você pode. Fazer o que quiser. Claro que pode. Faz aí, você vai só dar uma peia nessa biscate também. Com pulso de ação. Eu entro lá, dou tanto chute no cu dela, velho. Só que aí, pra surpresa de vocês. Sua magia é cancelada. E você olha tá o paladino com a mão estendida cancelando sua magia. E aí não tem outro contra. Contra spell. A runa do. Se tiver a runa do primórdio que você tem. Paladinos tem contra spell? Só se eu ativar. Até não. Onde eu sei, não. Você não consegue ativar com reação? Eu acabei de usar minha reação pra usar um counter spell. Ah, tá. Cancelou. Cadê o seu, pessoal? Tem counter spell aí? Só tem. Tem. Então fala um counter spell aí, velho. Não quero. Você contera a mina ou você contera ele? Não, vou fazer a dele, né? Vai porque fazer a dele? É. Ok. Preciso jogar o dado? Não precisa. Eu poderia fazer também usando. Tá todo mundo usando o básico. Ah, não, é porque não, o meu dado. Acho que eu cancelo normal essa. É, porque o meu dado não. Aqui ia ser mais um. Você tem, eu usar a runa, não tem problema. Você pode usar o que você quiser, você tem reação. Independente. É bom ver que você usa a minha. Que já tá usando. Já usou, já. Então eu acertei o ataque. Cancelou, então. Você vai, tenta dar o primeiro ataque e erra, e aí você dá o segundo ataque, você sente alguma coisa formigando no seu corpo e atinge em cheio a espada dele com seus socos. Fica junto com a Tessai, agora eu vou dar o ataque da Tessai. Ok. Tá. Não, bater essa canequinha do cara. Olha. Canequinha do caralho. Você tem uma peneira aí? Vai outro? Quanto que é? Hã? Vai outro? Pô, aquele amendoim pode abrir? Tô. Abre não, tô só olhar só, fusão. Então deixa eu ficar olhando o amendoim, traz aí. Vocês estão ácidos hoje? Nossa! Viu? Eu tô falando que eu errei o ataque, eu tô acertando esse papo na mensagem do cara, né? É, a do cara, a espada. Caralho, pra... mais 10 semanas. Pra comemorar os 9 anos, é festa, né? 68, tá certo? É 66, CA. É 66. Depende do tamanho do caralho. É um quilinho de amendoim. Opa, crítico! Quanto que é CA? Caralho, eu achei que era o... Buia? Tá com a orelha? Achei que era aquele joguinho da sua. Opa, um critiquinho. Faz outro. Um critiquinho. Oi, Dinho. Faz ovinho. Pega os ovos aí do Ícubus, velho. Tá fora, filho. Opa, então foi crítico, hein? Um ataque. Ah, dá um pouquinho desses ovinhos aí. Ô, Gê, acertei dois. Não sei se eu perco, deixa eu sair da... Acertei dois ataques da Tessarga e um meu. Então foram três da em total. Fúria, quando eu zero. Um é crítico. O zero e volta hoje que eu saio da fúria. O que aplica não, pra mim? O desarme vai contar um ataque de cara só. Contra essa habilidade aqui, o zero então, crítico. Um, minha fúria acaba. Se eu não puder escolher. Você não fica inconsciente. Se os PVs se tornam um. Se você ficasse inconsciente, você saia tranquilamente também. Você acertou o seu segundo ataque. Seria bom, né? Em sincronia, o segundo ataque não, dela que é acerta junto com você, que é o crítico. No meu caso, tipo assim, por... Levou? Por show-off, talvez. O meu ataque, eu tô atacando à distância. Eu não preciso mais chegar perto. E fora do acerto nível 20, é limitado o número. A junta de dele. Né? Ele tá segurando aqui, eu acerto. Mas a parte do pulso dele aqui. A Fúria Suprema não. Se eu, sei, a hora que eu acerto aqui, eu dou um atorgamento no pulso dele. Como se eu tivesse pegando aqui. Ah, tá. Aí a hora que ela vem no crítico. Você faria a porque você ficou vivo. Pensou dois pontos, sim. Como efeito cosmético, sim, mas não vai ter efeito. Como efeito cosmético, não. Como efeito, eu falei, foi um show off. Sim. Mas eu pude de como se eu tivesse, Acabou. Batido, interrompido. Peguei o último restinho. Ah, eu vim um pouquinho ainda. Dano. Eu dou dano? Tá. É que você vai dar dano e depois vai fazer um teste pra ver se é bom mesmo. Pegou de maçã, né? Quem diria? Quem diria? Normalmente não tem, né? Normalmente não tem. O dano é SD pra ele não ser desarmado. Tá, então da Toff deu 13, 15, 32, 37. Cada um mais. Essa saída foi crítica. Nunca é crítico, não, esqueci, perdão. 13 deu 8. Quer dar o máximo? Né? Não? Pô, é verdade. É, pra falar a mesma coisa. Pra desarmar ele, dano máximo é interessante, então pera aí então. Vê se vai dar o seu ou da então espada, dá... né? Acho que é um dos dois só. Ah, é os dois juntos. Dano máximo junto, né? Ou não? Ou é um dos dois? Da Tessag então, que é o crítico. O meu dano máximo vai dar 40. O da Tessag é 3x. É 3x. Crítico, né? É 3x. Então dá, vai, pera aí. Dá 8, 16, 24, 34, 44, vezes 3. Então dá 122. 132? 132? 132, mas 132 o dano máximo dela. 132. Então acho que é compensa o dela. Faz um save de força aí, 132. Ok, você deu 132. 132 então... é só o da espada, falta mais o do Jim. Não, é os dois juntos. É, mas é verdade, mas o meu. É verdade. Já somou seu mas tinha dado 32. 35, não foi? Não, 32. No meio. Eu perdi 164 pra eu fazer um salvaguarda de força. Sim. E vocês ficam reclamando quando eu dou 60 pra vocês? Não, não, mas aqui é um caso especial, vai. Você vai te tomar no cu, rapaz. Eu reclamo porque eu não tenho ponto, eu não tenho 8. Resistência lendária, eu não tenho resistência de dano, não tenho porra nenhuma. Não tem porque não quer, tá aí pra comprar. Seu rabo, quem ganhou o seu, já não tinha deixado nós fazer isso aí. Você depois pegou, deixou. Você pegou lit pra poder ter esses bagulhos. Eu não, sempre eu segui o meu BG. Por outro não. Motivo, não por resistência lendária. O meu, eu sempre fui fiel ao meu BG. Mas quantos Epic Surge você tem aí? Epic Boom? Epic se fosse pra eu pegar, era pra ter pego pelo menos um 7. Eu abri mão pra seguir meu BG. Opcional. Não, não tem nada a ver. Meu BG tem já foi. Ó, meu BG, legal. Ó. Você nem anos BG atrás. Tem BG. Anos tem. Atrás é meu BG. Meu personagem caminhou, viu? Ele vai mudando o caminho que ele quiser. Continua. Continua o BG dela. Era roubar as habilidades dos caras e roubar. Pronto. E ter poder. Pô. E aí? Fala, continua fazendo isso aí. Ai, ai, ai. Toque. Você até saiga, você é um golpe poderosíssimo contra o paladino. Você saiga abaixo com tudo na lâmina da espada, projetando ela para baixo, ao mesmo tempo que você atinge o punho dele, interrompendo o fluxo de ki para fazer com que ele afrouxe a pegada e a espada caia no chão. Surpreendentemente, a espada não treme. Isso olha assim severo para você. Pega a espada novamente, pega ela nas duas mãos. Agora é sua vez. Olha! Faz isso não. E uma resistência lendária. Foi pro saco. Eu tenho mais uma só, não tem? Foi a. Vai, foi a moça que gastou. Ah, é verdade, foi a menina. Ok. Foi sua vez? Sim. Briel. Edileu. Ah, pera. A Tatsaga sofre os efeitos do lado do lugar? Ela não tem a capacidade de sentir medo. É um item. Mas ela tem consciência. Mas ela não tem mente. Ela tem consciência, Stop. Mas ela não fora. Salvaguarda de Constituição, CD65. Eu não entrei, só pra... Não entrou? Não. Não, esquece. Eu falei bem no começo. Mas se ele assim... entrar, ele tá na minha área. Engenheiro. Ainda eu deixei bem... Engenheiro. É outra coisa. Engenheiro. Não, mesmo. Eu já falei, eu não preciso mais chegar perto pra dar ataque corpo a corpo. Porque você vai lembrar. Sim. Não vou ser, Grial. Tertinho dos dois. Tem uma muvuca lá dentro. Uma frechinha na Sucubus e o resto no... Para de... Uma flechinha nos dois. Uma na Sucubus, 20 no Pard. 4. 51 na Sucubus. Acerta ou erra? Eu acho que esse acerta. Ela tem um escudo de carne ali. 48 de dano. Aí. Ela tem um escudo de carne ali. Fala, não sei se ele consegue. 66 a CAD, hein? É. Crítico. Que tipo de dano? Ah, foi isso? É, não sei. É. Um de 8 elétrico e o resto cortante mágico. É perfurante mágico. Como algum obstáculo que tem na frente. Quem tá de frente pro paladino? Ah, você, né? Todo mundo. Não, o Dof tá aqui. Ah, basicamente. Tem alguém que vai sofrer dano do paladino? Eu. Mas Dof também, mas. E aí, ó. Eu só tô de frente com a sucos. Eu não. Ah, é bom porque eu tô. Eu tô caído. No paladino, Jeff, primeiro foi um crítico. 64, tá certo? Então eu errei também tudo. Foi 20? 20 ignora. Não. 20 acha que é automático. Então 81, e o resto é cartinha. Cartinha. Pegou a carta? Já tá. Você só confere se acertou no passe crítico quando é 19, 18, essas coisas. Então 20 é sempre acerta. Uhum. E o resto então foda-se. Deu abaixo de 66? Não, se o crítico não acertou. 20 da 64. Você tá contando os mais 5 da bagulho negro lá, como chama? A estira, né? Você tá contando? Ah. Tá contando. Tô contando. Não, não tá na área da Sierra, né? Tô contando tudo que eu achei que dava pra contar. Então é isso. Ok. E eu não fui tão mal, 54, 56, né? Uhum. É que esse bicho tem CA. E eu não tenho. Suas flechas vão certeiras, tá? Uma certa em cheio. O peito da sucubo lá. Ah, ele me feriu. Me ajude. As outras quatro vão no paladino. Um atinge o ombro dele. As outras três ele rebate com a espada. No momento que a Toph estava atacando ele, você atinge uma no peito dele. E as outras ele consegue rebater com a espada. O que mais? É isso. Gente, ele é bom contra a flecha. Com vocês, tá? Não é contra a flecha. Vai lá, vai. Não. É você, balão vai. De ver. Na verdade, já passei eu primeiro, né? É. Eu queria ficar até no nível 6, né? Porque eu fiquei de longe. Ok, recuperei minhas ações lendárias, minhas reações, isso que importa. Agora ninguém vai machucar, pô. Agora sim você faz o teste de sabedoria pros dois. A gente tinha passado aquela hora, eu vou fazer de novo. Vai sim. Vai sim. Vou fazer. Pros dois. Mas o cara com 13 tinha passado por 5. Pronto, agora o Jeff deu motivo pra fazer o que eu quero. Só aguarda sabedoria, né? Isso. Sabedoria é o melhor teste dos dois. Paladino. É sempre desvantagem. 3. Ah, é desvantagem? É. Então eu jogo com vantagem. Dela, é. Jogo normal. Caramba. Eu tô louco, nem tô aí. Paladino. 51. Opa, falhou! Falhou? Opa! Resistência lendária. Duas. Sucubo. Tá acabando. Falhou! 16. 40. 52. Falhou! Falhou? Resistência lendária. Agora ela gostou das últimas. Não. Não, tem 5, né? Não, tem 2. Tem 3, eu acho, mas foi 2 cada. Porra, é vici, hein? Uhum. Minduim. Caralho, mano. Gabriel foi um filho da puta. Foi. Eu queria trazer o Jovinho. Miserável. O de ovinho é bom, é aquele verdinho. Não, branco, né? Branco. Não, branquinho. Ah, eu achei que era japonês. Esse é o japonês. Mas é o japonês que é verdinho. Tem um japonês verdinho. Muda o sabor, muda o sabor só. É, então, é, mas aqui é bom. Salsa de cebola. Aqui é bom. Cara, tem um outro salgadinho de iogurte aqui. Um salgadinho de iogurte ali. É bala, né? Idiota. É bala. É bala, bala, bala. Tava no Inter, né? É bala chumbo, nóia, filha da puta. Aqui é o Peçanha. Eu de cardíaco, mano. Nossa, de tinta, não sei o que. Tô regalando de botucatu, não sei aonde. Nossa. Eu dormi maravilhosamente. Muito melhor opção. Nossa, aí eu fui dormir também. O Ed Preto. Não me arrependo. Parei de novo. Certo. O Silvio está sustentando o efeito ali do seu território. Uhum. Vou rolar novamente uma intuição pro Paladino. Uhum. Pra ver se ele percebe o seu efeito. Se o doutor não vai perceber. Meu! Não. Aí é burrão também. Ele é Paladino, meu, não é Paladino e Mago. Paladino é outra coisa. O tiozinho com as flechas. O dragãozinho no chão. O bárbaro também todo morto. Só sobra duas pessoas. Botando tá difícil. Tá sendo ele não percebeu que tem um efeito. É, não percebeu que tem um efeito. Ah. Ele entrou e não fez nada, ficou quieto ali. Ok, galera, beleza. Não, ela falou oi, saiu e voltou. É. Ah, na verdade, não por outro saiu. Lado, ela é uma coisa meio assadora, né? Hum? Ela é uma coisa mais assadora, um elemental de magia, né? É. São um bicho estranho que dá medo em qualquer um, né? Que tem uma bola de refrigeração como pet. Coleira ainda. É verdade. Tem? Esse de sonho. Como é que ele chama? Dark. É verdade. Ele não tá. Não ataca no final. Isso é famoso, tem até uma série. É, tá lá tranquilão. Boa. Tem até uma série. O cara tá vendo a dourada dele sendo jogada pro lado, jogada pro outro. Ó. Seguindo a regra do sétimo mar, vou executar o celeirinho agora. A barriga, a frase? As tripas caindo pra fora, a pele secando, ele tá de boa. Fazer com o seu celeirinho, mas primeiro você gasta um ponto heróico. Sim. Vamos gastar um ponto heróico. Pra poder fazer coisas hostis contra a Ciele. Contra vocês. Mata. Brilhosinho. Eu sou também tive a mesma. Mas tinha que ser gelatinoso pelo brilhozinho. Eu também, a primeira vez foi. Ah, não é. Tinha que ser gelatinoso, vamos consertar isso aí, vamos colocar uma gelatina. Mas não roda. Mas não tem que roubar, ele tem que parar. Ele roda na escadaria. Vi quando alguém vem da escada, ele roda na escada, não é? Fechou? Depende de se ele tá vivo ou morto. Você nunca viu o Nazaré empurrando alguém? Eu rolo na escada, deixa eu lá embaixo. Tesourada. Não tira a cena, depois volta pro cara cair. Tinha que ser maciozinho, dá uma visão mais maciozinho isso aí. Aí corta a cena pra ela olhando, o cara listou, depois põe o ator caído no chão. Não, é boneco mesmo, é boneco que cai mesmo. Aquela escada era perigosa, hein, pelo amor de Deus. Nazaré. Famosa mundialmente hoje em dia, né? Ele põe a espada de lado. Dá por não saber matemática. Exatamente. Como você põe a espada de lado? Ele gira a espada, segura a espada assim. Demacia! Crava ela no peito do celeirão. Ah! Demacia! Eu tô demacia. É o Nair. Ah, show, Adam. Caralho. 15. Errou. Acerta. O 9, né? Acertou por 10. O cara de. Ok, acertei. Gari tá batendo. Não tem o dano. Top, mano. Vamos lá. Radiante e necrótico. Você reduz a metade, certo? Tudo. Tudo dando dano. Ah, é? Então 10. PSG. Fazer o primeiro jogo. Só a Force que não, né? 20. O outro jogou de 6. Sei que tu também não. Perdeu tu também não? Terceiro catou Gary. Armadura. Não. 6. Terceiro catou Ola. Ganhou. O quarto ele catou Gary, ganhou. E o terceiro ele caiu. O quinto ele catou Dados. 36. 46. 46. Fica atrofiado. 65. Ele como você. Passa do... Maria. 83 ao todo de dano. Tá, então 41. cara usando Darius e Darius no campeonato mundial. Ganhou? Faz a partida? Quantos pontos tem ainda, amor? Quantos pontos tem ainda? Quantos pontos tem aí ainda? Não, é que às vezes ganha além, mas perde o jogo, né? Não, mas fizeram o reverso rift no último jogo. No jogo de hoje. Boa. Mas tem que ir bem. Eu sempre torço pro Brasil. O Brasil já foi. O Brasil foi, de base já. Ah, então já se deu. Ganhou todos 5, 6 partidos. Não, foi o vietnamita. Ah, então foda-se. Sereninho, ele gira a espada. Deixa que a espada no seu peito. Trava a espada no seu peito. Desenho sereno, convulsionando com todos os membros pra cima. E ele pega e ele gira a espada. No que ele gira a espada, não tem nada. Uma aura negra se forma ao redor da lâmina, sai da lâmina e entra no seu corpo. Só guarda a constituição, CD 61. Sucesso ou morte. Caralho. No pelo assim? Então vamos deixar aqui, ó. Eu sou imune a magias de morte. Bom Deus. Não é uma magia de morte. Uma magia de matar. Toda magia de morte te zera a VV. A morte é uma. Ele tá tentando te induzir a se suicidar. Morrer é a condição, condição morta. Morte é uma forma gentil de dizer. Te mate. É o poder de destruição dele. Onde tá a sua caverna mesmo pra ele pegar a herança? Relaxa com você. Ah, fechou. Só a top, sabe? Eu apaguei a memória de vocês todos. A gente apaga o momento. Exatamente, você não lembra. Foi logo depois que vocês se esconderam lá no covil. Eu ofereci o jantar pra vocês. E eu misturei na bebida de todo mundo uma poção de apagar memória. Nós vamos aí, toque, não bebo. Não, você eu não quis pôr. Você não colocou. É. Sabe quando foi isso? Acho que foi faz muito tempo. Então, essa é a questão. A gente tava no deserto e tentando aquele dragão, no deserto da perdição. Sei. Foi naquela época. Então, fiquei sem Deus. Vocês ouviram uma questão cronológica então? Esqueceu! Os alinhados do semideus de novo. Tá dando 54. Semideus dos dragões, meio dragão. Vê quantos anos tem, só gastei. Um terço na mão, dois terços na boca. Se for do cara ali. Se vira ou será destruído. Não, vou guardar essa carne aqui. Deu 54. 54? Uhum. Valeu. Tá certo disso? Uhum. Você pode usar a cartinha se você quiser. 54. E o que tem? A carta vai dar mais passa. 5, vai dar 59. A carta mas você leu a carta inteira ou a moeba? A carta você passa no teste, João. Não. Uma falha você passa. Vira. Lê as primeiras duas linhas. Ah, tá. Tem uma alternativamente? Alternativamente, você pode, ao invés disso, passar. Mas por que então? Por que não tem um mais 5? Dá na mesma. É que você pode usar porque às vezes carta você pode ganhar a carta e só precisa de mais 5 pra passar. Mas o sucesso automático é sempre melhor que o mais 5, não tem uma opção. Fazer. Fala com quem criou a carta. Aí, já. Não, mas é mais 5 no seu próximo teste de ataque, se não no seu. Não, teste ou ataque. Então, às vezes você quer usar pra um ataque. Mas isso aqui também, teste fala, também considera ataque. Ataque também é um teste. É que às vezes. Não fui eu que escrevi a carta! Você só precisa de 6 pra passar, você não usa ela, pô. Você transforma em sucesso um teste falha de um dos seus aliados. Ah, tá, isso aqui é pra outra pessoa. Alternativamente, você pode usar essa carta para lhe conceder. Pra tentar, isso aqui é pra você. Automático pro aliado. Ah, não, então vou usar a cartinha. Pra ela é se ela quisesse usar, era mais 5, entendeu? Sim, não, agora faz sentido. É porque a gente escolheu sucesso automático, mas 5 é sempre sucesso. É. Bem, acabaram as cartinhas do galerita. Já gastaram todas? Sim. Olha que legal. Já gastaram todas. Você bota no nosso rabo, seu Zé doido. Botou no rabo, todo mundo tem que gastar recurso, tá vendo? Vou ficar falando. Mas ele reclama. Olha que legal. Quando ele finca a espada no Celerinho, ele gira. Aquela aura negra entra no corpo do Celerinho. Vocês começam a ver o corpo do Celerinho se desmanchar numa poeira negra. E aí ele invoca o poder divino dele e consegue resistir àquilo e se recompor novamente. Tchau. E permanecer vivo. Você, por um instante, Toque, você vislumbra a alma divina, majestosa do Celerim se desprendendo do corpo. E aí retorna, se recompõe tudo. Não assusta assim não, caralho. Muito perto. Fala aí, ó, Freeza. Bom, isso foi a ação do Paladino. Uhum. Ele gastou os três ataques dele pra usar destruição. E a ação da Sucubo. Ponto heróico pra fazer ações hostis, embora isso não seja muito bem hostil, essa ação. Vai ter uma reação hostil? Essa ação... Boa, é prazer pra vocês. Acho que eu vou pegar meu ponto heróico de volta. Faz ação. Pega, porque uma das questões é: ninguém aqui mais vai ser encantado por Sucubo. Não é encantamento. Não é encantamento. Já tem uma galera grande ali, né? Ela vai usar um efeito de área agora. Ninguém mais vai ser encantado por Sucubo. O seu poder se mantém ou não? Você pode ser encantada pelo Murin, né? Eu sou imune a encantamento. Eu sou imune a encantamento. Ok, e a Toque pode ser encantada por você. Pode, a área é minha. É só inimigos que se ela me considerar inimigo, não pode. Mas não é isso que eu quero usar outra coisa. Agora um pouco. Legal. Bom, posso fazer ações hostis contra vocês agora, claro, certo? Que não. Não posso fazer ações hostis. Vou fazer uma ação prazerosa contra vocês. Se alguém aqui não gostar da ação for hostil, você vai ficar dentro no cu de alguém? Quem reclamar é porque não gosta, então pronto. Você vai reclamar, só. Deixa eu ver uma tradução aqui de um termo. Ah, tá. Seu encantamento. Eu já tava encantado antes de fazer a... Eu não sei. Aí é com o mestre se quebra ou não. Você reclamaria ou não, James? Dessa ação hostil do Jean. Indeciso. Não, o Ariel, suave. Jamais reclamaria. Jamais. Nem um dedinho atrofiado. Aí sim, né? Tem que ser grande a pouco. Dedinho atrofiado. Eu tenho que pelo menos sentir, né? Não é? Cara, eu não vou esquecer. Às vezes é muito engraçado, né? Puta que pariu. Ô, cara. Nossa, tem um salve aqui de hambúrguer. Quão bom deve ser isso, hein? Delícia! A pergunta é errada, né? É o quão ruim. É, foi sarcástico. Vamos abrir o Pepe Swish? Bora. Abre uma Swish. Pepsi Twist é melhor. Caralho, cadê a 117? A Roller Limão bate diferente, hein? Por causa da Roller Limão. É. Roller Limão é bom. Vocês vão julgar se isso é benéfico ou não. Não, não é. Ah. Julgado. Mas se é algo contra a gente, é hostil, independente se for prazer ou não. Se todo prazer que não é aceito, livre, espontânea vontade, é hostil. Ah, tá. Senão não existiria estupro. É isso que eu ia falar agora. Ah, tá. Mas não é estupro. Mas é assédio. Assédio. É só tentativa. Assédio também. É só assédio, né? Também é hostil. Não quero saber. Então já não pode usar nenhum nem outro. Relaxa e bota. Assédio moral não, pode xingar à vontade. Ok. Estou gastando pontos de feitiçaria, fazendo de forma sutil, pra vocês não cancelarem minha magia. Agora vocês nem sabem, pô. E estou usando em vocês a magia Visão de Prazer Primoroso. Caraca, meu. Eu já vi saindo 5 anéis. Se o efeito do charme não foi quebrado, eu não sou afetado porque eu já tenho tô tendo um prazer prazeroso. Eu já vi saindo 5 anéis, essa é encontro. Eita porra. Já vi saindo 5 anéis, sangue. Também 5, né? Ok. Subitamente, vocês são acometidos por visões. Você não vai jogar o seu eu sou cego, foda-se. É mental. Deixa eu descrever. Eu falo na mente também. Não, falar, vou fazer um teste aí. Ah, legal, vocês passaram, acabou. Então, escrever. Vocês são cometidos por visões prazerosas. Murin, você vê a Marta diante de você, indo pra te confortar nesse momento difícil que você está passando. E ela começa a tocá-lo. E você se sente em êxtase. Celerim. Comedor. O transão. O comedor. Você vê todas as elfas e dragoas que você já passou a vara na sua existência surgindo diante dos seus olhos. E os elfos e os dragões também. E os elfos e os dragões também. Teve um esquilo que vocês não ficaram sabendo, né? Eu não vi. Teve um esquilo que a gente não ficou sabendo. Teve uma galera todo preta assim, vindo. Ele comeu todo mundo na faca deles, não lembra? Então. Por que vocês acham que gravou o bom nesse gravando? É, eu né? Toff. Você vê coisas estranhas. Pessoas peladas vindo até você, tocando você. Mas você não gosta de ser tocada, você não gosta de ser carregada. Mas estranhamente, você tá gostando dessa vez. E daí me lembra aquela cidade que nós foi em Sigil lá, o Sensitivos. Você lembra? Nossa, que putaria que eu vi ali. Exato. Que exato. Isso, é como se estivesse lá de novo. Griel, você viu o Lindir ali. Oh, que delícia. E tal você. Qual você. O clone de, e o seu clone junto. Dividiu em dois pra se dedicar exclusivamente não a ele. Um clone, tá lá, ele não, também se divide em dois. Outra coisa. Tá grave? Tem dois Lindir. Agora te dando prazer. Mesmo, que são dois. Tinha que ir longe. Tinha que ter um clone, então é uma orgia ali, né? Porque tem o clone do Criel. Você vê um tesouro dando sopa. Lembra então que deu caiu. Você vê, sei caiu. Lá. Você vê um elfo majestoso diante de você. Meus queridos Dorfano. O Kurama. O Kurama aqui. Que isso? Eu tive sucesso, velho. Não! É, Druida, você acha que você passou um sabugo de milho no chongão? Não! Como não? O Dorfanato tem coisa a dizer, velho. O apelidão é falar. Não é quadrado aquilo ali, é uma cadergia, mano. Dorfanato pro caralho. Todo galanteador vindo até você. De forma gentil, tomando cara, nos braços. Pra que tu sexo com criança? Somando um beijo de seus lábios. Um beijo doce, saboroso, que incendeia sua alma por dentro. Vai apanhar, mas tudo bem. Hã? Vai apanhar, mas tudo bem. Ok. Então vocês todos vão jogar uma salvaguarda. Deixa eu ver se tem do que é. Mas dá de posicionamento aqui do personagem ali. Problema de errado. Tá caído, o outro tá ali. Tá... Não, o meu tá normal. Will Negates. Uma salvaguarda de sabedoria. Quem tá fazendo é a sucubinha. Corte. Sucubinha. A concubina. Sucubinha. Deixa eu ver se dá. Aqui. A CD era pra ser 68, né? Porque ela tem mais 10 do faro. Porque ela tá com feromônios ativos. Ué, que da hora. Feromônios não é encantamento, certo? Você é? Não. Como não? É pra você atrair alguém, é um encantamento. Não, feromônio é instinto. É um encantamento, é o jeito que você seduz. Por falta de comunicação verbal, coisa do tipo, você usa feromônio pra você seduzir, atrair. Mas eu acho que não seria ser um efeito mágico, né? Um efeito não, não, biológico. Não, é um efeito biológico. Sedução é uma coisa. Tá vendo com efeito mágico? Não sei, não quero essa pica pra mim, vocês decidam. Mas acho que a magia seria de encantamento. A magia é o quê? Não, magia com certeza. É. Até porque é a sabedoria. Mas isso aí pode ser uma habilidade natural dela. Feromônio vale ou não? É uma magia. Você vale, super. Não, é uma magia porque ela fez sutil. Pra gente não cancelar. O feromônio tá valendo ou não? Eu não sei. Se o feromônio estiver valendo, eu tenho mais 10 no meu teste. Válido, quer dizer, eu tenho mais 10 na dificuldade. Você tem mais 10 contra quem é atraído por você. Tem mais 10 na CD pra vocês existirem. Independente de quem for. Independente de quem for. Super válido. Pra mim, super válido. É a magia feromônio ela usou. Essa é a questão. Super não, como assim a magia feromônio? Ela tem uma magia chamada feromônios. Então é causado pela magia, não é causado por ela. Se é causado pela magia... É uma magia, mas não é encantamento, né? Não é, mas é um efeito de encantamento. Nela pra aumentar o CD. Nela, ela tá exalando feromônios agora por conta dessa magia. Ah, não, isso não é hostil. Porque ela usou uma magia nela pra ficar mais difícil. Mas ela falou sem encantamento de súcubos. Mas o encantamento seria essa magia que ela tá usando agora. Isso, a magia de feromônio. Não, a magia do sonho. Do sonho. Uhum. Feromônio ela usou nela, whatever. Essa magia também não é encantamento. Não é? Não. Não vou encantar vocês. Vou fazer algo pior com vocês. Hipnotizar. Pra mim é válido ainda. O que, que é esse alvo pior? Porque tem que ver se é hostil ou não é. Tem que topar humano, é um. Então, vocês vão dizer pra mim se é hostil ou não. O quê? Vê um pulo do outro? Ou se é, fogo. Eu acho que eu tô mais errado. Pra mim, é super válido. Ela usou o feromônio pra potencializar o efeito. Sim. Daquilo até, que ela vai fazer. Até porque acho que isso já deve estar tipo faz tempo. Sim. Porque já tá usando muito. É. Ok, usei. Ainda não é a que eu quero, mas usei a certa. Então, o feromônio. Ele não encanta. Então ela usou duas magias. Ele dá um bônus. Então é uma magia que dá um. Um buff nela. Mas ela usou duas magias. O feromônio ela usou antes de vocês entrarem na sala. O feromônio já tá ativo. Já tá ativo. Por isso que eu. Sim, me fodo mais, por isso que a gente se fode mais rápido por causa do cara. A gente consegue te encontrar. Aí se vocês falarem pra mim, ó. Feromônio nesse caso não conta como encantamento, então a CD vai pra 68. Não conta, pra mim não conta. Porque o nosso feromônio que tá encantando a gente. Exato, é a tá outra magia. Ele um encantamento. É, um tá. Encantamento. Ok. E o que, que a dona do território diz? Eu sou voto vencido. Vou fazer uma analogia. Imagina que você pega uma flor. A flor por si só tá te encantando. A hora que ela começa a exalar o perfume dela, você vai se sentir mais atraído. Mas o perfume é só um bagulho dela, mais. Só pra ela te seduzir mais ainda. Mas ela por si só já tá fazendo isso. Se você não pode ser encantado, teoricamente isso não funciona. Então, mas o feromônio ele continua do mesmo jeito. Você vai sentir e vai gostar daquele cheiro. Mas ainda você não vai ser atraída 100% pela planta, pela flor. Entendeu? Twist. Okay. Mas ainda assim vai continuar sendo. Vai manter. Vai manter. Não sei, é sim ou não? Pra mim continua. Normal. Democracia ou arbitrariedade? Eu voto nos dados. Democracia. Democracia? Democracia. Então tá, quem acha que o feromônio tá valendo? Levanta a mão. 2. Quem acha que o feromônio não vale foi cancelado pelo território da Cielo? Eu acho. Então é irmão, pô. 2-1, 2 absintos. A democracia diz que vale. Não, a democracia não diz um nada. A democracia diz, eles se absteram de um voto. Ah, é, porque nenhuma opção deu mais maioria. Não. Eu votei em energia. Deu 2 a favor do feromônio, 1 contra o feromônio. É isso, é a democracia. E eles se abstiveram. É. Eu deixei pra NIMB. Joga no dado. Então vai, para assim, ímpar não. É, então decide seu voto aí. É, decide seu voto. 15 ímpar, não. Então 2-2. Então o feromônio não vale. Então tá 2-2. Então voto de Minerva. Par é o quê? Par sim, ímpar não. Ok. Não. Deu ímpar não. Então 58. Então o feromônio não vale. Caralho. Ele potencializa o encantamento. 2 por mim. Ele torna mais fácil vocês serem encantados. Isso viola o território da Cieira, então não tá valendo. Ok. Então a CD pra resistir a esse efeito é 58 e não 68. Se foda, não vou passar do mesmo jeito. Por isso que eu vesti, não adianta nada. Meu bônus é 27. Ok, então vocês salvaguardam a sabedoria, CD 58. Não, peraí. Eu tenho uma dúvida. Eu ainda não gastei o ponto heróico, vocês ainda vão decidir pra mim se isso é uma ação hostil ou não. Eu quero, vou falar que nem com o Juliano, eu quero problematizar. Uhum. Se o feromônio potencializa a dificuldade pra gente ser encantado, então o que ela tá fazendo é um encantamento. É verdade. Essa discussão foi toda... A discussão foi inútil. Foi inútil, o que ela tá fazendo não é um encantamento. Mas aí eu jogando ponto heróico... Porque se é um encantamento, ela não pode fazer. Não, não pode fazer, mas não é encantamento. Não é encantamento, se é um feromônio, whatever. Então, ignora, o feromônio não tá valendo porque não é encantamento. CD 58, sabedoria. Eu não sei se eu posso ser encantado duas vezes também, porque eu já tô encantado. Você não tá encantado, você recebeu o comando. Mas, whatever. Foi comando, me deu um beijo. Ah, tá. Mas o comando não é encantamento? Comando é, mas foi feito antes. Foi feito antes. É, se você for imune a charme, você não pega. É? Eu acho que então, é. Eu acho que é. Porque eu não sei se o. Como eu o efeito dela foi feito depois foi que, antes da assim, ele fazer o território, é não sei segunda, se quebra. É uma magia de encantamento. Que a partir de agora, não é? Um bagulho, ninguém mais será. Eu acho que é uma magia de encantamento. É uma magia de encantamento já. E enfeitiça. Ô Jeff, agora vem a questão. Se ele fez o território. Só que pela. A magia não tem efeito se o alvo é um morto-vivo, se não entende seu idioma, ou se o comando é diretamente nocivo a ele. Sim. Um beijo. Não é nocivo. Eu entendo todos os idiomas. Não é encantamento, não. Não é? Não. É uma magia de é da escola de encantamento, mas não causa o efeito encantado. Não causa charme. Não causa charme. Vocês são imunes à condição, a maioria, né? É, mas ele não causa essa condição. É. 58. Então o contexto está funcionando. 58. Porque eu estou em spell funcionaria, passei. Porque seria uma magia. Sim. É magia, sim. Mas você usou? Não, porque eu achava. Eu todo mundo. É, não, eu estaria a verdade é, quando você eu estava usando sutil, porque eu estava na telepatia com eles dois. Você tem mais um. Que pra mim era charme. Eu nem sabia. Não. Nem sabia que ela mais. Comando. Então, o comando, mas pra mim era o comando que ela estava me dando. Mais um seu só, né? Por causa do que eu estava encantado por ela, e não magia. Comando, só que eu estou fazendo tudo telepaticamente, então é tudo sutil. Não. Agora que ela tá fazendo mais as claras as coisas. É que eu entendi quando você jogou magia. Você jogou o charme em mim. Já. Quanto que é a CD? 5-8. Jeff, agora o seguinte. Quando ela fez o território, ela quebrou o efeito de comando? Ou ainda tô sobre o efeito de comando? Não, o efeito de comando é uma rodada. De 2D4. É um comando. Usar seu poder de 2D4. O comando que eu te dei foi, me beija. Você executou o comando. Eu achei que eu tava fazendo de charme, mano. Não. O que eu falei? Vai pra agir, porque eu tô encantado, então, tipo, eu não sei se eu passei, poderia Jeff. Ter ação por vontade própria ou não. Quanto? 30. Nossa. 60. Ah, não, fião, não. Ah, mas agora dá uma zoadinha aí. Você vai aumentar pra todo mundo, então. Dá uma zoadinha que você tá no chão. Vou aumentar pra todo mundo, vai ficar mais divertido, ó. 5 a mais, você 63. Tá rastejando os pés dela já. Exato. Pra dar uma rasteira. Caralho, que é extraordinário. Ah, ok. Passo. Olha, passou. É fácil esse teste pra você, né? Com 19 no dado, facílimo. É 30 e pouco, né, dificuldade? De 34. Eu passo no bônus. Então. 19? 19. Boa. Mais 36. 19, 35, 20, 55. 5. Quanto que é a dificuldade? 63. Então ainda gastei mais 8. Mais 7-1 então? Hã? 7-1 então? 7-1. Você tem mais 8. No meio da luz. Não, já tomei esse 8. Você passou por 8? Não. Faltou 8. Só que eu tenho 34 de bônus pra usar na minha vontade. Então vou colocar 8 aí. E você pode dar pra alguém esse daí, esse teste? Eu não sei. Vê aí. Não, é preso extraordinário. Não, foi não, mas vê aí como que funciona. Eu não sou mais profissional, eu só sei que, tipo... Não, não tem nos poderes do Roll 20? Não, na classe, quer dizer, na quem classe. Quem falhou? Provavelmente ele e eu. Tem. Por enquanto eu tô falando, mas e aí na sua classe? Você passou, você? Não, na classe do Épica. Eu sei, tô vendo aqui. Ah, boa. Eu tirei 15, mas... É sabedoria, né? Não fala nada. Você nem falhou também, né? Que eu posso usar com a vontade, distribuir. Não tem 3 falhando. Mas não falo de passar. Eu vou segurar esse ponteiro aqui e gastar uma resistência lendária. Beleza. Gastou a resistência lendária? É, porque depois eu vou recuperar as 3 com esse ponteiro aí. Porque eu usar a reação pra deixar a runa ativada. Então, beleza. Então, fazer o charge. Gente, só deixa sua pezinha de bala no chão. Você bem gastou a resistência lendária. Não. Valeu. Deixa eu atrapalhar um pouquinho aqui, ali, ó. E eu troco de pé. Você bem gastou uma resistência lendária, passou. Troca, falhou. Muito falhou. Griel, passou. Você passou por 25. Não, sobrou 25 pra usar. Então, você usou... Aí você tem um minuto pra usar? Beleza. Eu acho que até o final do combate, deixa eu ver ele de novo. Então, somente vocês dois... Vou pegar a descrição da magia, que é legal. Vão ter momentos de prazer. É, na reação eu vou ativar... Isso mesmo, ele tá pegando do Booker of Fantasy. Vocês pausam as suas ações. Não fala. E revelam o seu erotismo. Enquanto afetados pela magia, vocês ficam atordoados, se for impossível ficar atordoados. Ah não. Até o final do próximo turno. Condição atordoado, tá? E vocês estão revelando o erotismo. Vocês dois estão sensualizando. Estão tendo visões de prazer, estão sensualizando com aquilo. Vocês estão se masturbando. Isso é nocivo? Aos olhos, com certeza. Só quero ver um bagulho aqui. Talvez. Ao pudor, com certeza. Mas acho que talvez, porque é uma ação forçada, né? É. Então eu tenho que gastar um ponto heróico pra ela conseguir fazer? Qual que é a dificuldade pra você fazer? Porque eu quero ativar, se puder reativar a runa com a reação, eu quero ativar a runa de morte com a reação. 66? É. Como? Tô concentrando nela. 66, eu vou fazer uma ação. Se eu puder, depois do meu turno. Provavelmente. Porque eu posso usar contra spell. Dá pra você pôr 8 em cada ataque? Mas ela fez sutil. Se ela fez sutil, você não tem. É verdade. Mas eu tenho outras questões também pra poder usar a runa. Vontade. Eu tenho outras negócios. Então eu quero manter a runa ativa. Mantiver a runa. Provavelmente, se eu no meu turno não conseguir usar ela. Não nesse momento, mas no seu turno você vai poder. Porque nesse momento. A Marta veio e te ajudou a quebrar o encantamento e de repente ela aparece surrando no seu ouvido, né? E você começa a se lembrar da Marta e começa a se tocar ali no meio de todo mundo. Cara, pra onde essa sessão de RPG foi? Quando vocês veem, o Muro tá com o machado e o cabo do machado na mão. Jesus! Eu tô voando a peçaga. Podia ser um lobo, né? A peçaga tá voando do lado só aqui. Calma, uma beleza, deu certo. Eu acho que eu vou gastar mais um ponto heróico. Ah, ver, mas não vou enfiar a peça no rabo, não, ver. Ah, vai. Corpal? Pelo menos a guarda da espada você vai. O Muro vai enfiar o machado no rabo. Vixe, fodeu, velho. Pegou fogo. O pior é se o Muro enfiar o carro do machado em você. Ah, é? Não vou gastar ponto heróico. Você vai ficar com fogo no rabo. Porque a Sucuba, ela vira pro paladino e fala: amor, meu poder de encantamento não está mais funcionando. Eu vou matar todos eles. Ela saca de trás, assim, uma massa. Desse tamanho, assim. Mas é uma massa estranha. É uma massa... Como vocês nunca viram na vida. Vibrador. São rolinhas. É uma massa vibrador. É uma massa vibrador. É uma massa de vibrador. Moço, tá usando isso de forma errada. Não, ajuda de trás, mas não sabe aonde. Não, mas não é pra bater nos outros com isso. Depois bateu. Ela fala pra você, Selene. Ah, é verdade, tem razão. Abre as pernas. Eu vou falar que eu tô usando da forma certa, que eu tenho um cliente que já apoiou de rola de assim já. Aí eu da mulher, os dois criaturas me bateram ele com a rola. E eu vi o cara junto. Aí, o cara falou aí daí. Não, ela falou pra nós, ela tava chapada, ela falou pra nós. Meu Deus do céu, mano. Expõe okay. O cara ela com o capô de rolo desse tamanho metálico pra explicar vocês com ele. Então, vamos fazer outras coisas. Tá foda, assim. Não, mas estava, né? Ah. Por isso que largou. O cara descobriu que a mulher contou o segredo. Que não poderia ter contado pra ninguém. Não, você não tava no estúdio no dia, chegou depois. Foi naquele dia? Foda-se. Não. O cara. Ah, o cara. Pulso de ação. Agir de forma hostil. Opa! Cara, com um cacete desse, eu não acho que é hostil, né? Forma amigável pra conhecer. Então eu vou fazer outra coisa. Né? Danos pra boca, não. Ninguém faz danos pra boca. Sutil novamente. Se eu não sou tão. Não tem como fazer sutil com um cacete desse tamanho, né, Jeff? Se fosse o cara da foto ali, o... Tem ali. Sim, porque ela fica rodando, batendo na mão e falando: vocês vão ver, eu vou matar vocês de prazer. Eu não tô, vendo nada, eu tô roçando a Tessaga. Tessaga quer não correr, eu vou arcair. Ela usa sutil em vocês uma magia chamada Vibrações Orgásmicas. Gente, que tá tão se masturbando. Daqui a pouco o Selenin saca da viola. Você acha que é só você? Começa a cantar. Toca, é só eu que não vejo. Você também não. Também não. É retada. Que isso, mano? Toca, você acha que é só você aqui o transão tá aqui? Um hentai, velho. Olha que italiano que é. Quer ver uma asiática no meio? Bonito essa mesa da putaria. Tô explicando. Virou hentai essa sessão de RPG, hoje pô. Hoje eu faço tentáculos com os amigos de Everton. Agora virou hentai, virou Japão. Rapaz do céu, mano. Eles transformam em dragão. Tá só os seres dois? São perfeitos? É. Só que não passou. O Gabriel tá atacando um saco de bala. Sabedoria de novo. De novo, CD 58. 58 é um caralho. Minha 58? Pô, vai ser todo mundo, né? 58 é o caralho. Não, cadê? É um D6. 58 não, 64 ACD. Ok, isso aí. Teste de sabedoria. Salvaguarda. Vibrações orgásmicas. Eu não tirei 20 minutos. A gente já vai ter orgasmo, pô. Só esperar um pouquinho, né, cara? Vou segurar 5 minutos, pô. Caralho, podcast? Um grande e avassalador orgasmo. Tô sendo gentil ele, porque ele pode ficar 3 minutos. Se abate sobre uma criatura viva. Uma. Vamos, gente. É uma? Eu tô fazendo uma versão em massa. Ah. Tô jogando o slot pra cima. Pior que aqueles vídeos, os caras falando desse vídeo. Fazendo view no... Aí, acelerinho, bardo 3. Instagram. Fica a mulher fazendo na posição do homem, fazendo 50 mais 3 minutos. O meu dá 53. A mulher reclama dos caras. Qual é a dificuldade? 64. Tem tipo passando sozinho ou não? Não. Então, 57. Tá somando mais 8. Passei fácil. Merda. Fria, sem coração. Eu? Você não é uma pessoa de vídeo se encantar. Olha aí, o Bet Frígida. Não, eu passei. Meia dois. Ah, não, tem esses dois ainda do coisa de preso, então passei. Nossa, mas essa chega. Alguém que falou que tá com magia concentrada, alguma coisa assim? Já era, se for. Um grande avassalador orgasmo se abate sobre vocês. Mas você viu? O orgasmo dos seis não precisou nem de um minuto. Nem 6 segundos. Tem tudo ejaculação precócia aí. Eu queria muito ver se o mundo tivesse na forma de lobo, velho. Roçando nele. Tá ligado? Igual cachorro. Ia ser muito da hora. Ó, já tá até deitadinho. Mas não toca de quatro pares. Não. É assim, já tá até deitadinho. Tá grudado na perna do paladino só aqui, ó. Todos vocês têm essa sensação orgásmica. Quem que falhou? Toff e Murin. Vocês caem no chão, passa, se contorcendo de prazer os dois. Deita meu chá ali com a Tessalha. Eu acho que ela tem que ser o dobro de dano, que é a primeira vez que ela sente. Verdade! E ela vai querer de novo. Toff, agora você é um adulto. A espada te desvirtua. Agora você quer o cajado de fogo do Solein. Primeira experiência sexual foi com uma espada. Amaldiçoada ainda. Certo. Que horror. Por um ponto de vista, ele passa uma moeda. Todo mundo sente essa sensação. Mas quem passou no teste, isso é ligeiramente uma distração pra vocês. É uma distração menor. Tá? Vocês só sentem aquele, opa, o que tá acontecendo aqui? Né? Mas vocês veem a Toff e o Murin caindo no chão e rolando no chão, gemendo. Ah. Se esfregando na espada. Se esfregando no chão. Só pra contextualizar. Entre fúria e orgasmo, quer? Vai. Vai. Tá deixando o menino constrangido, tio. Ele para da risada, mano. Ok. Foi minha ação. Vocês agora. Griel já foi, quem roubou minha vez, tem a vez do Celerim. Nossa, isso foi logo depois de mim ainda? Sim. Mas foi? Hora. Eu tô com a sua carta aqui, ó, agora que ela saiu de efeito. Caramba. Desde ser aqui. Foi a vez dela? Foi a vez dela. Então tem que fazer o teste pro Celerim, né? Já fiz. Já fiz. Você tava no banheiro. Ela usou uma resistência lendária. Não, que eu tava no banheiro. Gastei resistência lendária dos dois. Carta do Lando. A carta que ainda agora acabou o efeito. Descarta a carta. Olha, essa carta você já usou? Já. Vocês me conseguiram tirar um pouco do sério. No cu não, Tessa, rega no cu não. Ainda dorme. Se Calmir foi bondoso com você, deixando morar aqui, eu não terei a mesma piedade. Você tá falando, tira a espada do meio do seu peito, né? Vira a guarda da espada e se prepara. Vamos ver o que você é capaz de fazer. E aí eu dou... Aí eu faço assim, ó. E aponto pra moça. Míssel mágico. Esses míssel mágico do Bredão dói, mano. Filho da puta! É, não vou acertar, né? Vou usar um de quarto nível aqui. Que ainda tem... Sou de Nuno, esse filho da puta. Porque eu tenho bastante slot de quarto aqui ainda. Então vamos lá. Mano, eu vou falar pra você que eu uso tão pouco slot que eu nem contabilizo mais slot. São 10 mísseis mágicos. Não, são 9 mísseis mágicos. Você não quer ver o grimório da moça? Depois eu quero. 4 desses. Que pauzão que você tem, cara? Dá mais um D6. Que pauzão, hein? Você viu? Mais um só. Olha, você viu? Sabe o que é isso, Ariel? É pra atiçar o fogo. Ia! Na verdade é pra atiçar o fogo lá na churrasqueira. Eu vi que tá tinha um ali na ponta. É, por isso a gente não vai mexer no fogo. A pontinha tá comida, né? Foi muito usado. Muito usado já, fi. Pensando o quê? Mais 14. 22. Ai, que divertido. Divertido você chamar pra putaria, amor? É. Pois é, essa aqui é a constituição que eu tenho que fazer, é, né? Me disseram que o Jeff era um paladino. Pô, mas não tem como, cara. É isso, tem que usar a virtude do paladino aqui, né? É. É, usa a virtude do paladino. Não existe cai, a tentação. Não cai nem tentação. Peça um D10, tá, Carlos. Levaram um. Peça um D10, Gui. Eu não sou um paladino, então. Não preciso me resistir às tentações. Então, não é esses, gostaram? Nossa, vocês ali gostaram. Ficou melhor assim. Você sai da quinta série, mas a quinta série nunca sai de você. 95. Então, você quer ver o grimóriozinho. Mas tá em inglês, né? Tá em inglês. Usa o Google Tradutor. É, 2, 9, 8, 9, 90. Você quer ver os itens mágicos? Tá dando 720. Sério, mágico? Ah, então eu quero. Jeff, 720 de dano. Ela vai roubar pra ela os itens mágicos. Sendo no, é, 200 elétrico e o resto runa de eletricidade. Carpes, no nível que a gente tá, uma forma nada mais é do que algo pra ser alterado. Você acha que ele fala ali, vai ficar desse tamanho só? É. Parado escalou, né? Quanto você deu dano? 720 de dano. Boa, Bradão, gostei. Bradão ficou macho agora. Aquele relâmpago atravessa o corpo da sua. Ela despenca no chão. Sem vida. Que bom, né? Quando acontece isso, a Toff e o Murren. Chora. Dá aquela suspirada de alívio. Eu também sei concentração ou não. Pulvana morreu! Mas se não for concentração, vai ficar. A Toff e o Murren continuam se contorcendo de prazer no chão. É um minuto? No começo do turno de vocês, vocês podem refazer o teste pra sair disso. Ou mantém. Então relaxa e goza. Aí eu olho assim, bem na cara dele, lide com isso agora. Não! Vai pra cima de você. Sim! Sim! Sim! Já chegou nesse nível? Olha o gargalhão de leitão aqui, ó. É o Morlock. Caramba. Ué, não gosto, não gosto. Engole, engole. Ô, Champs, é dos que engole. É dos que costam dos que engole, Champs. Ai, ai, ai, ai. O legal é que a Top não tá gritando, ai meu Deus, tá gritando, ai meu Calmir. Quando eu tô gritando, olha, ai, ai. Tá, ele fica enfurecido quando você faz isso, Celerinho. E ele está bem... Vai tentar atacar você. Mas ele não consegue mais fazer ações hostis, né? Não. Lide com isso. Faz um teste de intuição agora de novo, vai. Ele vai atacar, mas fala, agora não. Acho que ele tem que fazer, não? Não, esquece, agora ele mira no Celerinho. Ah. Não, mas uma intuição pra ver se ele consegue fazer a ação hostil. O ódio, né, dele é pra atacar o Celerinho agora. Então. Eu não tenho o que fazer, na verdade. Acabou o ponto heróico? Acabou o ponto heróico. Olha. Eu só pontos heróicos. Eu posso usar exaustão nele. Só se ele der 6 ataques, ele morre. Sim. Posso usar exaustão pra atacar o Celerinho. Você tanca 6? Tanco, já tanquei 3 e tô com 500 de vida ainda. Ah, então vai. Posso usar uma exaustão pra dar um ataque no Celerinho? É, verdade, 541. Já apertei a roupa as 3 vezes já depois do orgasmo aí. Usou tudo que eu não me engano, né? Então tá, então. Mas se eu tiver maior orgasmo, eu morro, hein? Uma exaustão. Já voltei a 1 a 5 vezes. O Murray tá um porco tendo orgasmo no chão. Meia hora. Aí o último orgasmo não vai levantar mais, que vai morrer. Ok, gastei uma exaustão, o um ataque. O pior é, com que cara que esses caras vão olhar pra nós depois? E a ação lendária é só um ataque simples. Ah, ok. 6. Acertou. Acertei? 64. Você é 51. Ah, então beleza. 53, eu acho. Então beleza. Ele tá caído ainda. Não, não levantei. O champ se derrubou. Mas eu não tenho poder de destruição agora, porque poder de destruição gasta minha ação. Mano, foi levantar. Os dois erraram, 52. 10. Ah, pelo certo, pelo errado. É. 20. Tá lá, tomando 12. 35. 45. 55. 60. 81. Esse é o terceiro modo, morra não, o quarto. 92 se levem de dano. Acertou. Não, 92, pera, calma. 92 são 112. São 110 de dano. 110 mais 55? É. Por que mais 55? Porque ele reduz a metade. Ah, ok. 55. Explodiu? 95 mais 55. Exatos. 150? Exatos. Explodiu! Mais uma, bro. Sempre okay. Destreza. Sempre destreza. Na metade destreza do dano. É também fácil, né, Bredão? Aí, todo não mundo. Não, mas eu só não tô mudando, eu quero só uma. Não tem mais dito do Yunhaka, não tem mais anel, não tem mais bomba. Vendeu por crack, cara? Não, nego, é tira de mim. Eu tirei um 20 natural. Opa! Você queria a mesma carta? Esse, bom, eu passei. Você fez a cartinha ou não? Meu Deus, 56. A cartinha? É? Passou por um. Por um só? Vixe. É, 55. Então metade, né? 75. É, porque a gente tá num combate. Qualquer 20 em combate, você pega uma cartinha. A minha armadura tá explodido, igual ela deu dano psíquico, mano. Não explode, não tem psíquico. Não tem? É dano não, de pancada. É, ah, tá, é psíquico é mente. A armadura não. Por isso que eu falei pra Tamir, é a armadura que me dá resistência. Tudo que for magia pancada. Ok, beleza. Legal, ele desfere um golpe em você, enfurecido, querendo matar você, ignorando tudo, inclusive o dano que ele vai sofrendo, conforme ele vai sobrepujando o território da Ciri, o poder dela, ao custo da própria vida dele. Quando ele consegue desferir o ataque no Celerinho, vocês veem a pele dele queimando, né? Por estar em contato ali dentro da sua área mágica, dentro do território que você criou. Ok, vez o Celerim foi, né, Celerim? Então morre. Foi. Goza. Salvaguarda, sabedoria. Vai! Vai, tira um passo o turno. Pá! Não passa. Pá! Passa o turno vindo. Que isso? Não passa, mano. É um sapo. Não. Não? Continua no chão, se revirando de orgasmo. Roçando o pau no vrido. Roçando o pau no vrido. Já tá virando um caco já. Tô no chão ali. Tá esmirilhando. Oi? Você. Não vai conseguir lá com o papo da... Lembra que é um paladino. Quando sair o negócio, será que vai cair ou vai ficar no chão? Mostrar piedade contra paladino. Será que vai mostrar piedade contra paladino? É um demônio, podia matar a Monteiro. Mas ele é um servo de calor, né? Pombo espacial. Tem que oferecer a opção de rendição, então. A opção de rendição e se matar é... dano mínimo, essas coisas assim, tipo... Ah, não matar pode, direto. Ia dar lâmina no negócio. Vou oferecer uma opção de rendição, então. Aí, como é um demônio, o Calmir não se importa com demônios. Mas ele, como é um humano, era boladinho dele. É. Então. Quer ser assim, não. É! Ele não falou o nome dele, a gente sempre perguntou, né? Não. Então tá. Já saiu batendo? É, grosso, né? Oi dele, pô. Sabe o diálogo? Oi. Ele não é mais um paladino. Falar, ô antigo paladino de Calmir. Caso você queira, podemos lhe dar a sua rendição. Rendição! Nunca! Vou matar esse verme! Vou matar! Isso, isso, me mata, vai! Ah, delícia, cara! É, eu dei a opção, ele não quis. A minha parte eu fiz. Ai, virou uma porra chanchada, cara. Então eu vou... Fala, moronha. Fala. Eu vou usar a runa da vida e vou puxar a vida dele. Vou tirar a vida dele. Demora? Não. A intenção era fazer 12. Isso com a... Hã? 13 e 12. Com a Sucubus, mas com a... 19, mano. Ronaldo com 84. Parece mesmo, o 3 é meio... Não, 2. Vai dar 80 de 10. Caramba. Nossa, 80 de 10 só? Só. Usa dano máximo, não tem marca. Qual que é a CD pra resistir? 54, eu acho, né? 54? É, a CD. É, 8. Já usamos. Isso é Constituição, né? A gente pode usar o ponto pra recuperar ela. Constituição. É sabedoria. Você pode usar, hein? Hã? Pode usar um talento metamático de dano máximo, eu tenho. E você sabe. É, e ela sabe. É, mas tem uma runa, sabe, né? Que 800 é uma runa. Né? Não importa, mas ela tá puxando o poder da runa, mas ela sabe como causar dano máximo. O poder de onde vem é diferente, é um talento dela. É que a última vez que vocês fizeram isso, ela não deu certo. Dano máximo, dano. Não, o Mir ficou brincando por aí. A última vez que eu sou dano máximo de uma runa. Mas eu não vou brincar, não. Da runa, não, mas dano máximo do dado. Ah, sim, mas... Não o máximo da runa, não. Não. Era o máximo do dado que atirou. Vai dar 800 e... Ah, 80 de 10. 800 e... Vocês têm treinamento, né? Ao menos usou aquele lá. Sem ter treinamento, usou um monte de runa de uma vez. O que ela tá fazendo é maximizando o dano. O dano. Ah, vai dar 800 de dano? Eu vou. Eu falo assim, ó, isso é por vocês fazerem. Não, põe na caixinha, não alcança. Ela tá com você, com uma ação assim. Você é por você fazer os meus amigos passarem essa vergonha. Não é vergonha, não! É tesão! É tesão! Que você tesão. Suga a vida dele. Liberalmente, para que ele tenha a marca no seu corpo. Que livro você tá lendo. Tá? E você vai ver o corpo do Paladino. Tá lendo mangá de Hentai, Playboy. Hoje é Magazine, ela tá vendo. Golpeando o Celerim. Golpeando o Celerim, golpeando o Celerim. E a vida dele sendo sugada pela Ciele. Até que ele termina. Se fosse nas coisas da Toff, tem umas 15 de Magazine. Um esqueleto decrépito. Que cai sem vida no chão e se espatifa e vira uma nuvem de poeira. Vou embora dessa porra agora. Aí eu faço um dissipar neles. Quando ele estenta no chão, né? E cai no chão, é, né? Mesmo. Vira aquele estilhaço, né? Os itens dele despencam ali. Pá! Já era. Antes que ele no chão já foi. Pá! Já pegou. É tal mesmo, né? Pegou. Pegou não. Ah, eu tá concentrado, tá fazendo magia. Ah. Eu vou primeiro dissipar a magia dos dois. Depois se sobrar item eu pego. Ok. Eu vou rolar um teste aleatório aqui pra ver se o consolo da mina ficou. É mágico? É. Ficou. Mas caiu, né? Caiu. É tudo que cai no chão, sabe. Tudo que cai no chão, atravessa o chão e vai pro além. Ah, então. Não gosto. Dá bem, né? Senão você estava fudido. Ele é óbvio que as coisas dele vão cair, vão ficar, né? Ela não. Ela tomou um relâmpago e caiu morta, né? Ela tem armadura, tem consolo. Você olha assim pro Boga dela, tá piscando. Assim. Também é mágico, vagalume. O Boga dela é mágico? Caralho. É. Você não viu? Passar aí tudo esses bagulho aí, dá um tiro aquela tira. Vai ter um iru-iru no rabo. Você dissipa magia na Toph, na Urn. E aí vocês param de se contorcer no chão. Vocês vão se levantando aos poucos, né? Não, vamos levantar. Normal, a vergonha pernas, é tanto que não levanta. As pernas bambas, pernas mole. Todos vocês estão numa situação extremamente constrangedora agora. Eu tô de boeca, tô constrangido por eles, né? É. Vergonha alheia. Essa é a. Qual que é a magia do banho mesmo, né? E a pergunta que. Água quente, né? E a pergunta que não quer cair lá, calar. Qual o cabo do machado que é maior? Olha o que o Grial estava olhando. Só eu nessa fase. Só eu. Você. A Ciele é a única pura daqui, parceiro. Puro roubo, você tá olhando de item, né? Puro ódio. Ó, a das meninas. Mãe e a Lisbeth mãe. A Lisbeth olhou tudo. Foi umas cajadas diferentes esse que engravidou. Então, né? Não queria falar não, mas a única pura aqui é a Ciele. Depende dessa pura aí, né? Dessa parte, sim. Será? Bom, o que vocês vão fazer que nessa saga, situação? Por que você tá usando um charuto? Tô nada, tô olhando um charutão. Depois ele dá prazer pro mulher. O machado não tem consciência. Senão ele tá do mesmo jeito. Vocês estão bem? Eu tô ótimo. Zeri, tudo bem? Eu pego minha mochila, um paninho aleatório. Vocês querem descansar um pouco? Falo baixinho pra ter saído. Fazer um descanso longo? Isso, eu não sei o que aconteceu. Eu não tava nas minhas faculdades mentais. Acho que foi aquela demônio que me enfeitiçou. Eu tô limpando o cabo dela. Tá vendo aqui? Tô limpando o cabo dela. Já passou o efeito? Nunca aconteceu isso comigo antes. Perfeito, não passou não, hein? Esse libido potencializado. Tessaiga sussurra na sua mente. Fique tranquila. É o que todos dizem. Eu acho que tem a coisa a ver das vidas que eu vivi também. Libido, por que eu sabia que era isso? Por que eu sabia onde acho tocar? Acho que a maldição da Tessaiga é essa. Enfim. Nossa, agora você tá limpa. Desculpa. Bem, uma pergunta que eu não quero calar. Vocês querem tomar um banho? Eu solto no chão, o negócio vai passar, né? Eu solto no chão e o pano atravessa e vai embora. Tessaiga, vai conversar com o pessoal lá. Já. Tá atendendo ambulante. Peraí. A gente tá em volta de cristal, né? Droga. Sim, cristal, é, né? Tem minério, então. Né? Não, pera, tá transparente. Tá transparente! Ele só sente o que tu vai fazer, mano? Já sei. Fecho tudo e vou tomar um banho. Eu estou impura. Fecha tudo, cristal. Cristal, todo mundo assim. Ai, tô. Eu não tava vendo a tomar banho. Eu me liguei. Tu não tá vendo, tá na favela. Tá no... Falei, não, pera, é transparente. Eu subo até a pedra. Ok. Beleza. Top, então. Sai de mim, imundice! Então vamos fazer um descanso curto, né? Entra e toma um banho. Sai de mim, imundice! Vocês precisam, né? Nossa, no mínimo 5 minutos pra recuperar o fone agora. É. Eu vou precisar de pelo menos 10. Ou mais. Ou 20. Se vocês quiserem jogar dado de vida aí. Dado de vida? Preciso jogar várias coisas. Itens da Súcubo permanecerão no corpo. Você tem 20 dados. Se ele fulminou ela com raio, ela girou e caiu com a mão assim no peito e amassou no peito. E ela tem a armadura dela. É mágica a armadura também? Também. Mas ela tava pelada? Ah, não, é verdade. Ela tava com estrapo. Eu vou ter que perguntar porque ela tem uma armadura. Sorry. Eu tô falando aqui, armadura. Às vezes ela só é pelada, verdade. Esqueci. Ela tem uma armadura de tanguinha mais 10? Às vezes era só isso. Jogos online. Não. Jogos. Tem porque ela tava sexo mais 20. É, então, mas que eu mas ela tem a massa. E ela estava nua e puxou a massa das costas. Da onde tava essa massa? O cabo tá molhado. O cabo tá molhado. Você viu a. Molhado não é exatamente a palavra. Você viu lubrificado. E você viu o diâmetro do bagulho ali, né? Para segurar, assim, se você pega a massa da Súcubo. Vamos direto à pessoa. Se você pega a massa da Súcubo. É 20 D12 que eu jogo. Olha que pega, um negócio então, novo, diferente. Pra mim, não, pra mim, porque pra mim aquilo não significa nada. Ah, bom, ok. Exato, pra você é um. Pra mim não significa, pra mim é só massa. Uma massa diferente, é massa. Aqui porque eu já jogo uns. Você tem um D8 extra. Você pega a massa e você sente que ela fica meio moloide e a forma dela vai mudando. A constituição, é 12 mais constituição, cada dado. Bizarro. É, bizarro. Rolo das mil perfaces. Você pode escolher o formato da massa de acordo com a sua vontade. Pode ser de constituição. De acordo com a sua vontade. Vem agora. Vem permitir, né? Olha lá. Mais alguma ação aí? Mais algum saque? Mais algum saque? Ou é 10? Se a Súcubo não tiver mais nada. A Súcubo até tem coisas, né? Você recupera seus quilos. Tem um plug não mais 15? Não, eu gastei. É um pouco mais difícil conseguir as coisas que ela tem. 17 de esqueço? As magias. Eu já tava gastando ali uns quilos. Quer as magias? Legal. Quero, o cérebro continua com consciência por quanto tempo depois que você morre? Verdade, que eu descanso. 2 minutos? É, tá errado essa sua, mas tudo bem. Você quer as magias dela? Mas vocês são bordados. Não, tô brincando, quero não. Dá pra. Não, não, não faz sentido pra ser ele. Faça não, não faça guerra. Tem, todo rolador tá. Mas nem feromônios é legal. Eu imagino que sim. Imagina que legal, tinha um louco Neron, fez o Neron ficar batendo no. Você não quer realmente nenhuma magia dela? Das magias que eu vi, não. Certo. Das magias que eu vi, pra mim, não... Ok. Ninguém vai fazer nenhuma investigação aí por ter descoberto alguma coisa estranha, algo estranho, não? É que o pessoal tá fazendo. Você vai fazer um descanso curto, né? Descanso curto. Eu vou andar até na sala. Eu não vou fazer um descanso curto, não. Todo mundo não, tá fazendo, né? Eu não quero. Mas vai ficar usando magia? Vou fazer qualquer outra coisa. É que eu tenho 2000 pontos de PV temporários, não eu perco. É só descanso longo. É só descanso longo? É. Obrigado, Brenda, por fazer. Me larguei no chão. Mas por dia você perde, hein? Não faz descanso longo, mas todos os dias você faz um descanso longo. Descansa militante. Se você não descansar, não. Mas eu acho que você perde, você não perde ou não? Se você não descansar, não. Perde. Se você não descansar? Perde. É isso e não perde. É porque ele fala até o descanso longo, mas fala que todo dia você faz um descanso longo. Se você dormir, se você não dormir, você não faz. Mas é considerado, mas você tem as penalidades. Nasceu sozinho no novo dia. Eu acho que é se isso. Se eu não descansei. Mas acho que o melhor fácil é bem em PVs temporários. Já aquele bebezinho sorridente acabou, não é disso. Veja como foi mais 50 aí mesmo, então. Faz 5, só que foi mais 50. Já que não tem como. Não, mas enquanto os caras estão descansando, eu vou dar uma andada pela sala ali, ver o que é essa aura opressora aí que fica na gente aí. Sim, não, eu também. É. Deixa eu botar a quantidade de 5. Vamos dar um rolê aí na sala. Ver se tem como conferir. Que a gente passou pelos desafios. A gente vai ter que voltar na 2. Se é só falar ir a clave embora. Tá, joga então arcana pra entender a questão da aura. Vou jogar mais. 59. 4, 1, 7, 7. Rapaz, roda. Mais 5, mais 85. Vamos ver se vai dar um. Mas já tá bom, agora você recupera 100 de vida por minuto também. Depleta de cor. 160 de vida. Por causa da regeneração. Tá, você usa long rest mesmo? Uhum. Então você perde mesmo. Todo dia, tipo, vê o vídeo. Não, se, como é que é? Descanso longo. Descanso longo. Se eu não fizer um descanso longo, eu continuo. Teoricamente, sim. Porque aí você viu o que acontece com então, beleza. É que você vai perder exaustão. Barco, né? Quando volta pro andeiro, fica aí. Não, normalmente. Eu tenho que ficar 2 dias sem dormir pra ganhar um exaustão. Ah, tem um íncubus aí com vocês, né? Tem. Tem. Qual que é a natureza dele agora? Tá comendo. Transona. Nossa, eu acho que ele foi na top. Não, mas diante de tudo isso, ele vai querer ser hostil? Ué, já tava tendo prazer. Não, não, não. O quê? Que nem isso, ele curtiu com o meu vinho, maluco. E aí? Né? Ele só tá olhando. Tudo passa, né? Vocês tocam, né? Ele tá olhando e batendo. Você vai dissipar a magia na Toph, né? Você percebe que ele tá com a mão assim por dentro da calça olhando pra Toph. Nossa. E mordendo bem em cima. Virou muita pornografia. Vou ficar mais ser maluco, velho. Virou muita pornografia, velho. Meu amigo, temos pessoas que precisam de ajuda. Eu mostro o mapa aqui, ó, nessa sala. Ah, sim. É a sala dos anões. Posso ajudar, posso ajudar. Você quer que eu te ajude também? Ele chega alisando você. Não, eu não preciso de ajuda. Quem aqui quer ajuda? Ninguém. Ah, a garotinha estava no chão ali, a mocinha. Não. Parece que ele estava precisando de ajuda. Tá ótimo. Nesse momento eu tô aonde? No momento você tá tomando seu banho. Não preciso não, sai daqui. Eu tô ouvindo. Nem pense em chegar perto. Você está nervosa, eu vou aí te acalmar. Eu vou arrancar sua cabeça no soco. Massa, gente. Massa. Não mexe com ela não, parceiro. Nossa, irritada, né? Tu não viu nada. Ah, nossa. É, não gosto das bravinhas. Eu queria as mais gentis. Eu vou comer tudo. Chega. Legalizando-se ele. Gosto das mulheres mais gentis. Então, que tal empreender uma jornada comigo? Acho que você deveria fazer o que ele pediu. Sim, mas podemos fazer isso de uma forma agradável nós dois. Tô de boa. No ombro. Tô, tranquilo. Peraí. Charmed. Ela tá de elemental. Eu tô de elemental, é verdade. Ah, erotismo entre espelhos. Erotismo entre furacões? Não dá nada. Você não viu o olho do furacão? Foda-se. Dá nada, filho. Apaga essa gravação. Ignora você, vai no Uriel. Então, o que você me diz? Grande chefe. Me compra um cocar? Não rola, não. Olha! Rola assim, rola assim. Vamos lá, passando o dedinho assim no peito. Obrigado. Elendir. Estou transando nesse exato momento, já tô de tudo. Alguma coisa está cancelando os meus poderes. Eu tô transando nesse momento. Alguma coisa está cancelando os meus poderes. Você que me chamou aqui, que prazeres gostaria de provar? Nenhum. É. Eu fui saciado por ela. É. Percebi. Ela já me saciou, não preciso de percebi nada. Que você se divertiu bastante. É. E ela? É, ela foi mal, tá morta, aponta o corpo dela. Tá morta? Tá morta, só apontei o corpo. Necrofilia? Pobrezinha. Ah, é, o corpo ele desaparece dela depois. Desaparece? Desaparece. Quando vocês estão conversando, o corpo dela vai sumindo. Desaparece. Perdeu a chance. Vai sucumbindo. Meu Deus. Ele fala bem? Ela se foi, mas eu posso substituí-la, fazer o que vocês não, desejarem. Não. Eu desejo que você um bate essa sala. Olha, ou então, eu sou discípulo. Mas só eu sou mais útil aqui. Manda ele embora. Vamos fazer assim, ó, banimento. Vai embora, moço. Com licença, banimento. Mas eu posso ensinar. Você nem perguntou o nome do menino. Não quero. É aleatório. As meninas já passaram. Deixa, vamos do cara embora. Por quê? O cara foi embora. As meninas. As meninas. A sala. Porque o Murray já é cara vivido. A Toff que tá começando. Olha o que a menina a passou, mano. É um efeito idêntico ao que o Theon produziu em Rond. Hollow. Santuário. É um santuário. Mas, profano. Mas não, é, não é de Calmer. Não é de Calmer. Santuário profano. Que do... Foi feito ali. Tá, então eu vou usar um dissipar pra fazer isso. Os outros se guardam, dissipa aquela hora maligna e outro se torna um local propício para vocês descansarem. Eu tenho cura. Então você quer descansar? Se for curto, sim. O que mais? Não, curto, curta de boa. Tem nada que instigou assim o pensamento de vocês? Então, tinha os quartos, o que não é natural, né? Isso aqui é os quartos não são naturais? Isso aqui é vida atual. É, todo era polido. Chegando então, são meio irregulares. Não, são irregulares, são perfeitos. São perfeitos, mas tem formas, né? Sim. Os outros não tinham formas da sala. Acho que a sala não tinha decoração. Essa sala tem decoração. É. Só isso. O que já é uma puta diferença. É. Não, não passa. Mas mais nada instigou vocês? Eu não lembro mais o que tinha na sala. Eu também não lembro. Eu vou ter que... Eu só lembro que tinha o círculo, os caras e o santuário. E tinha as plantinhas também. É que é um bagulho de quartzo, né? Ah, são moitas de quartzo, não são plantinhas. São cristais. Não, e crescem no chão como se fossem moitas. Uhum. Então as moitinhas. A única sala que é um pouquinho mais decorada. Certo? É, não tem mais moitinha, né, gente? Vamos ali, né? Não tem. O símbolo tá no chão mesmo? No sim, meio? Já catou tudo. O símbolo tá no chão? O símbolo tá lá no chão. Como é que é esse vamos gritar! Não, vamos fazer um descanso curto pra vocês recuperarem. É um círculo no centro. Recuperar a vida que você recuperou aí, a gente tem que fazer um descanso curto. É uma hora aqui. É, será que é da máxima? Porque depois é 60 que você recupera dela no meio. Depois de cumprir todos os desafios, você deve transportá-la. Não, é 100. Só que tem até uma imagem dele. É, tem uma regeneração é 10. Então, cada minuto você recupera 10 vezes isso. Tem. Aqui, ó. Não, recuperar a vida máxima também. Alguém usou uma restauração, né? Precisa. Ele tá com redução de PV máximo. Por que esse paladino tá com PV máximo? É, tipo, por que tem um paladino do voto quebrado aqui? É que é o próximo malur, né? Vai que nem enfrenta. Ah, eu achei que esse era um do desafio. A merda. Eu achava que esse era um dos desafios. Boa pergunta. Mas isso aqui não é nenhuma virtude do paladino, tipo, pra enfrentar esses caras. Resistir a tentações. Essa é a virtude. Você falhou. Mas não tá dizendo que você não pode cair em tentação por ser paladino. É o ponto. Onde não tá dizendo? Como é que tá? Tá dizendo que você tem que ser justo e honrado. E casto. No casto não tá escrito, não. Ah, sim. Aonde? Mas ele se aliou a demônios, né? Foi por isso que ele perdeu o voto. Ele se aliou a demônios. A gente também. É, a gente também. Ah, é, eu a também. Dois, né? É que eu sou metamorfo agora, esqueci. Eu acredito que eu vou ter a forma de lobo. Ah lá, pronto, é carroça. Não, deu agora, né? Depois que passou. Morre, ficou largado no chão. Também de tomar banho? Porque eu acho que eu permaneci tanto em forma de lobo que eu não viro mais o. Me troco, não volto mais a ser orc. Desculpa, me adaptei a forma de lobo, só fico louco. Que eu fiz. Eu juro que não tava em mim. Só espero que. Hã? Bateu a bad pós-coito aí. Bad. Deve ser coisa de lenônio. É. Só peço que não comentem esse assunto, por favor. Fique tranquilo, Tofa. Eu só não cometi um harakiri agora porque eu não tenho minha própria espada, senão eu teria feito. Não, até sair ganhar minha espada. Amor, o que aconteceu com o seu chakra? Levanta. Droga, sua vida tá muito baixa. Vira de costa. Não. Não! Dá um pulmão pra que dele expandir. Tô fazendo restauração molecular. Ok. Tô. Fazendo um ponto que eu não tinha mais, não podia usar. Isso vai me exaurir um pouco. Mas. Pronto, amor, agora você está completo. Curadinho. Pronto, agora você tem. E aí, o que mais vocês fazem? Eu recupero também a vida. Bem, não tem mais nada pra analisar, não, né? Não, eu só tiro a sua condição. Não sei se tem mais nada pra analisar. Sim, porque parece que o mestre quer que a gente pegue a mão, mas ela não tá pegando. É. Entendeu? Já, eu imagino que não tem nada, porque tudo estava tudo transparente. Se tivesse alguma coisa que não fosse transparente, eu tinha tudo. O corpo do Truta tá aí ainda? Ou ele também já? O corpo dele tá. Tá só o esqueletinho. Tá só o esqueletinho. Ah. Como eu tô com um levantado. Então, armadura, capa, luva, ficou essas coisas. É, eu acho que a armadura deve ter ficado. A armadura tá presa no esqueleto e ficou. É. Acho que a espada. Cara. Espada já era. Tem que ir aquela merda lá. Tem que ir. Talvez. Mas por que você quer uma armadura que tem um símbolo de Calmir? Riscado ainda, né? Você vai roubar no reino de Calmir? Não, guarda. Apesar que se morreu, não é mais roubo. É saque. Se fosse assim. É latrocínio, né? É latrocínio, é. Então, peraí, então roubo se for assim, seguido de morte. A gente não passou nos bagulho atual, porque ela roubou o poder mas do carro. É morte seguida de roubo. Ah, é a ordem dos fatores não altera o produto. O resultado é o mesmo. Então nós falhamos no evento do Plo, porque ela roubou o poder do Plo. Lá era o local pra fazer. Lá devia. Você era incentivado a fazer. É. Exato. Tá. Vocês podem jogar intuição aí. A gente deixa de passar alguma coisa que a gente não percebeu. O que isso é disso? Que é o cara? O quê? Esse esqueleto, o que é isso? Isso, é o cara! É, que bom essa minha intuição, hein? Ainda bem que não estamos em combate. Peraí. 50. Pouco. A minha tá dando 28. 20 natural. Critei, Jeff. Critou? É, não tá mais em combate, devolve a carta! Então foi. Quanto é a cartinha? 58. Tá quase. Ele quer 60, ele tá quer. Tá quase? Opa, mais 5 no meu resultado então. 63. Quase. Olha que pilantra. Recupera com descanso curto, né? Se eu tirar 60, se eu tirar 20 no dado. A bárdica. Tiro 60. É pro próximo nível. 65. 65. 65. Tá longe. 65, do Griel. Com deu uma inspiração. Deu inspiração? Bárdica. Eu só tiro uma ideia com essa bosta. Assim. Um olho do lado. Quase que tô, hein? Se liga no rachete, malandro. Não. Nove. Ah, droga. Não deu. Se eu tirasse 20, eu tirava 60. Deu 40. Mas, pra todavia. O maior foi 65. 65? 65 passa, né? Vamos. Porque o 58 tava 4. Tava quase. 65 não passa. O 63 já tava bom. O 65 tava bom. Como é que é 65? Não, se 65 não passar, a gente faz passar. 65 não passa. Não seja por isso. Passei, 3 de resistência. Vamos saber se veio o vintão. Não veio o vintão. Agora então, eu tenho mais 34. Se 65 não passa, 99 passa. Não, era 100. Putz, era 100, cara. Palhaço. Era 69. Não, é 100. A gente tá nível 35, não tá? É. É verdade. É que eu você, tá você não subiu níveis. É, a gente subiu sessão passada. Sério, por isso, 99 tá bom, né, pô? Então 100, 100, passou. A dificuldade era 69. Acho que pelo menos eu podia ter umas coisas a mais, né? Passou tão bem assim, 30 a mais. A dificuldade era 69, né? Criar, você senta ali pra descansar enquanto tá se recompondo, né? Começa a refletir sobre tudo que ocorreu ali. E aí você se toca de uma coisa estranha. Como diabos um paladino usou contra a magia? Counter Magic? É, o Counter Spell. Counter Spell. Oh, eles não fazem isso. Ele é multiclasse. Ele tinha um bagulho de bárbaro, né? Isso já... É, tipo... É, ele também era bárbaro, mas bárbaro também não tem Counter Spell. Como ele também era bárbaro? Atacava com vantagem. Não, o ambiente dava vantagem pra ele. Ele entrou em fúria. É, não tava dando investida, você falou? Ah, investida sim, né? É. Isso não é uma manobra de combate? É, guerreiro, então. É porque também não faz Counter Spell. Exato. Guerreiro arcano faz. Só se não for... Não, mas ele era devoto. E daí? Ele é triclasse. Guerreiro arcano pega magia de mago, não é? De mago? Pega. Mas não é devoto o guerreiro arcano. Ok, a resposta é essa então? Ele era multiclasse? Não sei, eu achei não, que sim. Essa é a resposta off-game, né? Off-game, agora é on-game, não sei. Ok, Griel. Ele era polivalente. Vamos pro on, então. Esquece o off-game, é. Griel. Um paladino usando habilidades que um feiticeiro ou um bardo utilizariam. Um mago, né? Mísseis mágicos e Counter Spell. Vocês pô, sofreram vários ataques mágicos aí, pelo que vocês podem perceber. Que não era no pelo que aconteceu com seus companheiros, invocados pela Sucubo. Mas nenhum desses ataques mágicos foi perceptível por vocês. Só os efeitos depois que ela realizou a magia. Então você supõe que ela realizou a magia de forma sutil, sutil, como seus colegas fazem de vez em quando. Ou seja, ela sim é uma feiticeira e teria acesso a esse tipo de poder. Oh, Deus, é uma louca, uma feiticeira. Então como tu paladino fez isso? Estou falando tudo isso mais alto. Enquanto eu fumo no meu rapézinho lá. Será que ele fez um pacto com ela? Será que ela de alguma forma passou esse poder pra ele? Eu saberia, Jeff, por ter feito pacto? Já ter sido é, feito se alguém pacto saberia, seria assim ele. É, eu não, consigo eu passar os meus poderes pro... Não, poder. Mas o... Seus mentores passaram os poderes pra você? Se... Não. Esse conhecimento... Esse tipo de poder não te dá esse conhecimento. É, vamos ver das minhas experiências de bruxo aí. O quê? Daria pra pegar o meu mentor passar uns poderes pra mim? Mas eu não saberia porque é, você é bruxa, você faz um pacto. Mas porque ela, ele fez um pacto com ela. Por conhecer, Jeff? E passou. Sim, seria possível. Mas ela era tão fraquinha pra ser uma entidade provedora de poderes, não acha? Com certeza, não aguentou um. Sei lá, tem louco pra tudo, né? Você recebeu o poder do nada. É. Você recebeu o poder do Ashtar Sheran. Então vamos supor que ela tem uma habilidade de linkar. Qual é a link? Ou ela pode ser uma intermediária, sei lá. É, pode ser um link, igual eu tenho com meus protegidos. Consigo fazer magia, passar magia através bom, deles. Interessante, talvez ela tenha isso. Meus queridos, é hora de Dark Owl, preciso ir ainda. Hora de Dark Owl, sim, sim. Vamos ver se parou de chover. Não parou de chover faz tempo. Foi só então pode ser que ela tenha uma habilidade de... Ou pode ser que tenha uma outra pessoa. Não, eu acho... Aqui dentro eu acho que não. Porque é um... Pra eu ser um demonhão. Não, aqui dentro não. Ter um conhecimento maior. E do vazio não é, porque os poderes dele não é do vazio. Não, não eu é do saberia, vazio. Mais ou menos, como eu acho funcionaria que é um essa poder parte de aí, sucubo, tipo, talvez. Implicação de poder, uma magia diferente, vamos dizer assim, que ela tem. Você sabe que ela não teria poder pra isso. Por ser demônia, ela não teria poder pra fornecer. Eu sei que ela não teria poder pra poder passar pra ele. Pra passar pra ele. Mas ela deve ter uma magia que faz isso. Mas ela teria, aqui. Tipo, um mestre que poderia fazer isso por ela. E ela agir como intermediário, você sabe que isso não acontece normalmente. Não acontece? Talvez ele invocou ela aí. Então, porque ela era mais fraca que eu, né? Mas, não, isso aqui é proposital, isso aqui. Era um enigma. Era um, não, não é um enigma. Mas, tipo assim, ó, as pessoas que estão aqui é proposital. Calmir colocou aqui. Então, vamos por assim. Pode ser, tipo assim, ó, ele quebrou o voto antes de vir pra cá. Como punição, Calmir mandou ele e ela pra cá. Né? Sim, pra ser um desafio. Faz todo sentido. Mas, tá vendo? Mas essa habilidade de linkar pode ser uma habilidade específica dela... Que ela tem aí com essas coisas eróticas que ela tem. Não, mas... Ok, arcana. Isso faz sentido ainda mais se você se der conta que o cara tinha muita marca de batalha. E sempre falaram que nunca entrou aqui, nunca entrou aqui. É, então, não tem habilidade de batalhar. Exato, eles são pessoas trazidas de fora. Exato. que eu vou fazer? Arcana. 51. O que eu vou fazer? Masturbs. 33. Ah, eu não, não vai ter muito. É a porta por jogar, por jogar, jogar, mas não vai ter muito. Quanto? É, 51, meu amigo. Vai, dia, você aí no arcano, hein? É, se você é o mais 10, hein? 27, meu amigo. Quanto deu seu? Meu deu 64. Boa. Muito boa. 5164. 27. 32. Ok. Tá. Todos vocês passam. Vocês se lembram? Vocês já devem ter visto, sim, o Theon fazendo isso. Algo parecido. Clérigos possuem um poder de transferência de poder divino. Que eles transferem, então ele era um clérigo, temporariamente. Não. Algum aliado seu, a habilidade de conjurar algumas das suas magias de clérigo. Sério, tem isso? Tem. Nunca vi o Theon fazer isso aí, não. Não? Tá. O conhecimento de vocês dos estudos arcanos, vocês sabem que existe isso. Eu não sei, conheceu, não sei se na quinta edição tem, mas na terceira edição tinha. Ah, não, okay. Acho que na quinta não, na tem. Quinta não tem. Na quinta isso, não. Tem, então. Eu falei, cara, eu posso pegar magia de clérigo e não tô tendo isso? Mas na terceira tinha. Não, é, não, você não pode pegar magia de clérigo. O clérigo... Não, eu posso pegar magia de clérigo. Ok. O clérigo, ele faz isso, ó. Pum! Você ganha três magias do clérigo. Ele passa três magias pra você. Você se torna capaz de conjurar elas enquanto dura a magia. Mas então ela é clérigo? Não, algum clérigo fez isso com ela. Algum clérigo. Ela não tem esse poder. Então. Mas clérigo não tem counter spell? É. Exato. Outro ponto. Quem teria counter spell seria um feiticeiro. E ela era uma feiticeira. Foi evidente pra vocês. A não ser que seja alguém que domine a magia divina e a magia não, arcana. Não, mas tem o... Ser... Talvez... Existe uma versão arcana disso. Isso, talvez exista uma versão arcana disso. Ou talvez ela seja igual a você. Não tem como dar uma favorita. Mas isso é uma habilidade de clérigo, não é uma magia de clérigo. Mas se ela for uma. Não é? Tipo, parecida. Se é uma habilidade ou uma magia de clérigo? Se ela for uma meia demônio, pudesse transformar em demônio. É uma habilidade de clérigo, não é uma magia. Talvez. Talvez exista uma magia arcana que faça isso. Existe uma magia arcana que faça isso. Isso é muito bom. Que estabeleça um link. Teria alguma maldição que poderia transformar a pessoa em demônio? Como é que é? Teria alguma maldição que, dependendo da maldição, transformaria ela num demônio? Sim. Tem reencarnação. Reencarnação, metamorfose. Não, porque tipo assim, a única que poderia ser explicação que ela seria uma clériga, metamorfose foi amaldiçoada. Não, mas demônio é raça, não é classe. Mas metamorfose não é porque ela morreu. Ela não se transformou. E ela foi embora. Ou... Então ela não, foi uma criatura invocada. Me corrija se eu estiver usando metajogo. Se eu bem me lembro, quando a gente estava lá no... Tô usando metajogo. Lá na... Quando a gente conheceu o Squall, se não me engano, ele me ensinou uma magia de juntar duas pessoas, né? Sim, já usei com o Celerinho. Não recomendo. Não. Nossa. Eu lembro que. Não, ele... recomendo a magia. Por quê? A magia é uma boa! Eu lembro que ele mencionou. Ele mencionou alguma coisa. Eu lembro que eu tava. Quando eu tava desmaiada, que eu via vocês através do plano astral, quando vocês estavam lá com aquele mago lá no negócio dos Beholder, uma coisa me chamou muita atenção, que eu particularmente nunca tive. Foi ele com aquela coruja dele. Aliás, aquele falcão dele. Ele usava magia através do falcão. Ele não precisava estar vendo nem coisa do tipo. Era como se ele passasse, transferisse a magia pro falcão e o falcão mandasse a magia. O Calmir tava usando magia através dele? É a Hertha Cruz, não é a coruja. O Claude é falcão. Ah, tá. A não ser então que ele seja familiar de Calmir. Não. Explicação. Não. Isso daí é uma porra dele. Eu disse que eu vi isso daí uma transferência. Isso daí eu particularmente nunca vi, eu não conheço. Uhum. Eu sei que druidas têm essa empatia e tal, mas eu não sei como que funciona. É mais comum de magos isso. Então, mas eu nunca vi, eu nunca desenvolvi isso daí. Mas eu vi com aquele cara lá, aquele elfo, junto com aquela coruja dele. Ele fazia, eu vi ele fazendo os gestos arcanos, mas não saía magia alguma. A hora que eu olhava assim, a coruja tava disparando bicho mágico, bola de fogo. Não faz sentido. É como se fosse isso. A única explicação que eu tenho pra eu. Mas aí a moça teria que ter feito a magia, e não foi ela que fez. Mas eu digo assim, às vezes, eu acho que ela não tem contra-spell. Pra ele. Entendeu isso que eu quero dizer? Não, exato, mas é o que eu tô dizendo, tipo assim. Não, mas ela transferiu, mas tipo, ficou gravada na memória dele. Mas com a feiticeira, ela tem. Ela consegue aprender com o teu spell? Com certeza. Sim, mais ou menos. Eu tenho. Não, você tem, mas a questão é. Eu sou feiticeiro. Ela consegue fazer magia. Ela tem um bagulho, tipo, conhecimento de feiticeiro, porém ela pode não ser considerada uma feiticeira. Então quase ela não poderia fazer. Ela teria uma quantidade de magias limitadas e que não poderia. Teria acesso a Counterspell. Pode ser, por exemplo, eu sei que eu consigo fazer magia, mas eu não consigo fazer Counterspell. Eu não posso fazer porque eu não tenho poder divino. Por eu ser Demon Hunter, eu consigo usar magias, mas eu não consigo usar Counterspell. Eu uso a criação divina posso usar pra poder fazer, mas não poder divino. Outras magias. Mas pode ser que tenha uma versão arcana daquela magia e ela sabia fazer. Pelo teste de arcana. Então às vezes ela pode usar só até segundo nível. Principalmente vocês duas, fica evidente pra vocês. Ela sabia alguma magia arcana? Que linkava os dois, para os dois terem acesso uns às magias do outro. Que droga, agora eu queria magia dela. Ou aconteceu igual ele assim, ele. A gente por um breve momento juntou nossas mentes e aí. Não. É isso. É uma magia. Não, eu magia tô jogando, de... eu tô jogando em Yon, relaxa. É como se a magia fizesse isso. Então, eu tô jogando em Yon. Sim, sim, não. Ou então, é como se eu e a Ciri tivesse juntado a mente, coisa do tipo. Cara, se eu bem me lembro, você tinha um grimório que falava alguma coisa dessa magia. Aí naquela época que você, Serinho, tava me te ensinando a ler. Você lembra disso aí, não lembra? Puxa na memória. Eu acho que tem uma magia que faz justamente isso. De linkar. De passar conhecimento através da magia pra você e você aprender, mesmo sem poder usar magia arcana. Acho que é isso sim. Tenho quase certeza. É, provavelmente ela sabia essa magia. Conexão arcana, não lembro o nome. Alguma coisa assim. E agora, como é que a gente pega essa parte? É, desafio pra vocês pensarem até a próxima sessão. É que o corpo dela foi embora, né? Agora não dá mais. Mas, cara, que dá. Se tivesse o corpo aí. A runa do tempo. A maçã aí, ó, doutor Estranho. Você usar a runa do tempo e trazer o... Trazer ela de volta aqui? Trazer ela de volta e travar o tempo. Pra o spawn não desaparecer. Mas por que a gente precisa disso? Do desafio? Eu não lembro. Provavelmente. É só uma coisa boa pra gente. Ah. Porque, querendo ou não, seria muito bom, por exemplo, se todo mundo tivesse um Counterspell. Com certeza. Não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque às vezes isso é um pouco pra gente poder cumprir o desafio. Aquele acho cara, que... não sei se tem. Talvez. Não, paladinos tem. Pelo menos isso até qual contra a mágica consegue fazer. Sei lá, mas e aí? A gente ia poder fazer. Outros desafios, né? É verdade, a gente tem que saber se a gente conseguiu. E ele tem pequeno. E ele tem slot de fazer. Tá pensando pequeno. Tem, mas agora deixa eu ver aqui se eu tenho. Counterspell é só o que a gente tá usando aqui. A gente pode criar, sei lá. É que desejo, eu não sei. Todo mundo ter desejo. É, todo mundo ter desejo. Todo mundo ter desejo é legal. Ele testemunhou hoje. Não foi todo mundo. não foi todo mundo. Quer dizer, então se o Champs aprendeu desejo, foda-se. Foi todo mundo. Marca, imagina o nível, Champs, desejo. É. Então, o Champs aprendeu desejo. Não, mas é, cara, se todo mundo pudesse ter desejo, era muito bom. Então. Você já falou, tá pensando pequeno, Counterspell. Mas vamos supor, e se não for só magia, você deve passar habilidades? Ó, se for. Habilidades eu acho melhor que magias, porque magia é limitada pelo seu slot, né? Então, mas aí por conhecimento, você tem. Só que nem não necessariamente você consegue usar. Tipo assim, você sabe fazer a Lotus da Morte, mas você não sabe como que liga ela. Você não tem a habilidade de condensar o Ki. Mas você pode fazer a Lotus da Morte de magia arcana. Sim. Entendeu? Serem por ser Deus, pode pegar magia divina. Saberia ter um nível de magia que uma suca eles poderiam usar? O quê? As magias divinas. Por ser suca, eles vão saber. Falando Lotus da Morte com magia divina. Mas um tipo de magia se a gente tivesse feito essa demora. Magia inata, magias de baixo nível. Pouquíssimas coisas. Vamos supor, o Carpus tem um slot. Pequeno, eu tenho uma pequena gama de poder mágico. Todo mundo aqui tem slot, então. A Sucubus tem uma pequena gama de poder mágico utilizada exclusivamente para ser de terceiro. Sim, mas tipo, vai ser limitado até o quarto nível. É, mas por exemplo, você vai falar, eu quero uma magia desse. Essa Sucubus tipo, tá valendo. Passa pra ele. Ela era uma conjuradora. Sucubão. Sucubão. Sucubuzão. Sucubuzinho. Eu saberia fechar, se teria, então. Tipo, é que tem quase nenhuma magia que você não sabe usar, né? Nessa altura do campeonato, acho que não. Então. Porque a minha evolução como mago acompanha meu nível. É, então, pra todos os efeitos, eu sou um mago de nível 35. Tá? Então, eu sou um mago de nível 35. Essa não é muita coisa. Pra todos os efeitos, eu sou uma maga de nível 35. É. É a Magali. É, porque eu sou asiático, Magali, né? É. Meu Deus do céu. Magali! Seu preconceituoso xenofóbico. Bem, recuperabilidadezinho então, com o poder que eu sobrou. Meu, cabeça de lendária. Provavelmente já recupero minha vida toda nesse livro. Mas daí você recupera no descanso já. Ok, terminamos com vocês confabulando e fazendo um descanso curto, então. Isso. Pensando em como vocês vão conseguir essa habilidade aqui. E recuperando a vergonha ali. Recuperando a vergonha ali. Não, mas eu quero passar esse descanso trabalhando nos itens depois que a gente conversar aí. Ok. Eu quero trabalhar nos itens pra... Ela ficou com inveja do nosso... Pra... Vai crescer tipo prazer com os itens. Não, não o item da mulher, o retardado. Os itens do Heine. Os itens de Heine amaldiçoados. Eu estou trabalhando neles pra tirar as maldições. Mas elas são belas. Mas eu não quero. São belas maldições. São belas maldições. Ah, foi pela espada, isso. Isso. Ah, ter saga agora já não tem maldição nenhuma. Foi ter roçado na chama da Gurg. Foi purificada. Foi. Já você não foi doitinho. Eu não. É sim. Eu não. Não, imagina. Eu tive uma chance de usar um livro que eu achei que eu nunca fosse usar na vida, e usei. Foi um livro bem. Depois legal. Fica. Na mesa só tem negócio de cu, né? Mas é manicoia. Termina onde? Terminou com a espada tochada na minha chave. É. Peraí, terminou. Você preferia a espada ou preferia ter feito o corte com o espada, né? Calama. Ela ainda tinha uma outra magia que eu não usei porque não deu tempo, que a Sierra me fodeu. Que ia fazer um ter atração pelo outro. É, então, e aí? Eu ia jogar Marines no colo da Toff e vice-versa. Não! Ia ser Toff e Marines copulando. Copulando no meio de todo mundo. E essa ia virar uma vaca e fazer mu. Nossa! A vaca que interrompe. Você tem um coito interrompido. Deixa eu ver os amendoim. Põe alguma coisa pra vocês levarem esse amendoim. Que é o saquinho do amendoim. Mas morra de calmer com quem vai ficar? Não sei. Eu jogar no lixo. O saquinho tá dentro aí, Eduardo, dessa farinha. Essa farinha aí. Põe essa aqui mesmo. Faz com certeza. Você vai guardar o amendoim? Abra um. Você vai guardar o amendoim aonde? Abra um pacote de salgadinho e guarda o amendoim. Meu Deus do céu. Só tem esse aqui, só chefe. Bom, vou desligar as gravações. Meu Deus do céu, deve estar. Que hora que é? 8h17.